Olá a todos aí em casa. Estamos de volta e hoje é um episódio muito especial. Isto é uma edição muito especial do Super Papo Seco, podcast semanal sobre videojogos, caso não saibam e tenham ido parar a este canal, não sei porquê. Estamos no YouTube e estamos em qualquer agregador de podcasts. E porquê que eu digo que este episódio vai ser especial? Porque vamos celebrar os jogos do ano de 2018. E tal como diz no título aqui do vídeo, ou do fecheiro áudio que vocês estão a ouvir, isto é um mega crossover. Ou seja, fizemos aqui vários convites, convidámos várias pessoas de vários projetos diferentes, portugueses, relacionados com videojogos e tecnologia. E juntaram-se todos. A mim... Luís, sim, é toda a gente. Está mais projetos. Everyone's here. Nós vamos rodando. Eu sou o Luís Henriques, apresentador aqui do Papo Seco, como sempre. Rui Mendes, tu fazes parte do canal, portanto, sim. Não és muito especial neste caso. Nem tu, nem eu temos aqui como qualquer... Como sempre. Yeah. E vou passar a introduzir as pessoas. Temos aqui connosco o Telmo Couto, do Meus Jogos. Olá. Do site Meus Jogos. É verdade. Não conhecem esse projeto, passem a conhecer. O Telmo já esteve cá, foi um convidado há uns bons tempos. Estás fixe? É verdade. Estou ótimo, obrigado. Muito cordiais. Passa já. Fazes reviews. O que é o Meus Jogos? Queres dizer em dois Portanto, segundos? O Meus Jogos é um site português de videojogos, meusjogos.pt. Uhum. Tem principalmente reviews de videojogos, mas também alguma cobertura de eventos, algumas notícias, especialmente aquelas que nós achamos que é mesmo importante dar destaque, porque para ler notícias não falta sítios na internet. E em geral é isso. Ok, e pronto, resumindo, és um gajo fixe. Tente ser. Pronto. Quando calha. À minha direita tenho o João Canelo. Olá. Olá, João. Estás um bocadinho echoey, vou aumentar aqui o teu microfone. Estás fixe? Eu espero que sim, o som, pelo menos. Eu pessoalmente estou fixe. Não falhes para mim. Olha, fala sempre para Falo a câmara. Para a câmara, mas depois, é que eu depois sou muito bem mandado. Depois estou sempre a olhar diretamente para a câmara. Eu sou sempre a câmara, estás a ver? Tu fazes parte de um projeto que é o Glitch Effect. Exatamente. Um site, Facebook, Instagram, essas coisas todas. Vocês estão por todo lado? Sim, estamos por todo lado. Também estamos no twitch.tv, onde temos um podcast ao vivo, semanal. Maioritariamente semanal. Às vezes não. É semanal. Mas sim, tecnicamente é. Também somos um bocadinho dentro do género, se calhar, do Meus Jogos, no sentido em que não estamos tão focados... Desculpa, eu estou a falar um bocadinho mais alto. Estou a mexer no microfone em direto. Força. Ah, ok. Também estamos um bocadinho mais focados em artigos de opinião, mas neste caso em artigos de opinião, não tanto em análise, apesar de também já termos algumas análises. Mas tentamos sempre fazer tudo com um bocadinho de cunho pessoal, um bocadinho mais divertido, um bocado mais cómico. E pronto, acho que é assim o... Resumindo. É isso, ok. E lá ao fundo da mesa, Ana Moraes. Olá. Olá, tudo fixe? Tudo fixe. Do projeto Future Behind... Site, Facebook, vocês estão por todo lado? Nós estamos um bocadinho por todo lado. Twitter também. Exato. Ah, esqueci-me do Twitter. Também estamos com o Twitter. Muito importante. Desculpa. Tarde demais, Canelo. Já perdeste o Twitter. Agora perdi o Twitter do Glitch. Estou tramando. O que é o Future Behind? Queres explicar? Sim. Resumidamente? Sim, muito resumidamente. O Future Behind começou em 2016, como um site de tecnologia. Depois, em 2018, com a saída do Rui, que era quem estava à frente do projeto, passou o André a ficar à frente disto e começámos a fazer mais análises de gaming. E pronto, e entretanto ele convidou-me para fazer parte do projeto. E cá estou eu, a representar a Future Behind. Exato. Aqui. E tu tens feito análises também, sobretudo, não é? Sim, análises de videojogos. Vocês são quantos agora? Neste momento somos duas pessoas quase full-time, tanto quanto o projeto nos permite ser. E depois temos alguns colaboradores connosco, cerca de... duas, três pessoas. Que rude. Tem o telemóvel ligado. Enfim. Ok. Telmo, vocês são quantos? Vocês são tipo uma armada, né? Agora. Bem, assim, a equipa foi crescendo com o tempo e algumas pessoas foram se juntando para colaborar mais ocasionalmente, mas assim, no núcleo da equipa somos atualmente seis. Ok, seis, ok. Mas vamos tendo algum pessoal externo, incluindo do Future Behind, que nos tem ajudado com reviews, e nós também a eles. Sim, temos aqui uma parceria muito interessante. E, portanto, é engraçado isto, não é uma coisa restrita a meia dúzia de pessoas. Quem quiser colaborar com os Meus Jogos é só falar comigo. Comentem se quiserem colaborar com os Meus Jogos. Só a favor. E Canelo... Posso tratar por Canelo? Podes, claro que podes. Por amor de Deus. Fala sempre ao microfone. Desculpa. Vocês são quantos na Glitch? Nós somos quatro, a equipa principal, é aquele número harmonioso, diria eu. E temos um colaborador, que é o André, que também penso que colabora com que é do meu jogo, jogos. Portanto, está aqui tudo um crossover enorme por todo lado. Okay. Sim, sim, isto é um crossover enorme. Também está a colaborar connosco, mas o core somos quatro, pronto, a trabalhar okay. no Glitch Effect. Pois, Telmo, para de chamar pessoas para o teu projeto, já chegamos. Por amor da santa. Para de seres a base. Yeah, yeah. A cola que liga toda a gente. Ok, porquê é que vocês estão todos aqui na minha sala a ocupar o espaço, que é o pouco espaço que eu tenho? Porque nós, pronto, é isto, a ideia surgiu entre mim e o Rui de fazer este convite para fazer o Super Smash Brothers do mundo dos videojogos Sim. português. Eu sou o Link, não sei quem vocês são. És do Kirby? És do Kirby? Ok, é. Porque és fofinho. Sou o Toon Link. És o Toon Link, está bem. O Link estava ocupado. És uma versão mais engraçada de mim. Basicamente. E o que é que eu quero dizer com isto? Pronto, é juntar várias pessoas que não têm nada a ver umas com as outras, projetos diferentes, opiniões diferentes, visões diferentes e de forma informal, não muito séria, falar sobre os jogos que jogámos nos anos, no ano anterior, em 2018, e sobre as coisas que se destacaram para nós, as coisas que foram horríveis, as coisas que. O que é que eu acrescento aqui à minha lista? As coisas que jogámos, pronto, yeah. resumidamente. O que é que eu quero ainda dizer sobre isto? Que o podcast volta ao normal na semana seguinte, como é óbvio, o Diogo e o Pina voltam-se a juntar a nós, mas queria dizer sobretudo que provavelmente não vamos falar de milhares de jogos que as pessoas que estão a ouvir o podcast jogaram, porque nós não jogámos tudo e vamos fazer o nosso melhor. Claro, é assim, claro. É tipo, dar um prémio a um jogo do ano, 2018, é uma coisa estúpida, porque tu nunca jogaste tudo. Portanto, isto é sempre um bocado subjetivo e Sim, a brincar. Eu acho que acima de tudo Sim. tem que ser sempre visto dessa forma. Acho que estamos aqui um bocado para celebrar um bocado o que foi feito este ano e o que a gente jogou. E acima de tudo é isso. Ou seja, vamos chegar basicamente a uma conclusão, não sei bem ainda qual, mas... Ou não. Ou não. Se calhar não vamos. Podemos acabar com um impasse e isso significa alguma coisa também. Yeah. Mas, yeah. Pronto, a ideia é discutirmos um bocado o que é que individualmente os nossos, não só nós, como talvez, eu sei que tu trazes jogos do André também, do Future Behind. E qual é o consenso? É tentar ver se há uma linha qualquer que se consegue arranjar, uma linha condutora entre todos os jogos que jogamos. Portanto, pedimos desculpa aos jogos que ficarem excluídos. É vida. Faz-se o in memoriam. Exato. E também queria dizer que não temos aqui uma... Explicar as categorias antes de as dizer quais são, porque há várias categorias que nós queremos falar. E fomos por um caminho um bocadinho lato, não demasiado específico em relação a cada área específica de jogos, tipo melhores gráficos, melhor narrativa, melhor não sei o quê, porque era um bocado difícil fazer isso, tendo em conta que nós não jogámos os mesmos jogos, tipo, discutir a narrativa do Red Dead Redemption, o que é yeah. isso, tendo em conta que não podemos falar dele abertamente. Então fomos para uma categoria um bocadinho mais latas que podemos falar de forma geral, e são quatro categorias sérias e depois temos três categorias para brincar com nomeados dados por nós, por mim e pelo Rui, e que depois temos de discutir de forma séria. Okay. E acho que é isso, está tudo dito, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Quer só dizer quais é que são as categorias? É isso, não é? Foi o que eu já dizer. Então, as categorias... Vocês não podem olhar para aqui, para o meu computador. As categorias sérias são melhor novo IP, maior inovação, maior desastre e melhor jogo. Uhum. Jogo okay. de 2018. Pronto. E, basicamente, isto é uma espécie de teste barra piloto, não é? Para vermos como é que... O que é que dá? No que é que isto vai dar, não é? Sabes lá, se repetirmos isto para o ano que vem, o que é que muda? Quem é que não volta de certeza absoluta? A bola de pressão. Quem é que... Parece aí a Lídia Frank e diz que nós estamos fora, somos o elo mais fraco. Ah. Meu Deus. Passe. Não? Okay. Isso era muito bom. O próximo sim, especial de 2019, vocês não estão. Exato, somos nós os três mais duas pessoas diferentes. Yeah, era por um lado, até tenho vontade de fazer isso, tipo esse programa dedicado aos videojogos agora. O elo mais fraco. Sim, onde as pessoas vão sendo expulsas. Era bom, era boa ideia. Ainda bem que ia disseste agora. Mas acho que é isso, pronto. Portanto, não é para levar muito a sério e de certeza que há muita coisa que vai mudar para o ano que vem, se isto se repetir. Estão ditas as categorias, a surpresa vou dizendo à medida que o episódio avançar. E pronto, okay. Vamos então começar já com a primeira categoria que vamos premiar. Melhor novo IP, o que é que isto quer dizer? É um melhor novo jogo, um jogo que não é uma prequela, que não é uma sequela, que não é um remaster, não é um remake e que tem mais potencial, ou que vemos potencial nele, não é? Algo que queremos ver mais. E é isso. O que eu diria agora, se calhar, um a um, dizerem os seus nomeados. O que é que acham? Uou. Ou dizemos cada um à sua vez. E Rui, tu vais atualizando o documento. Eu vou atualizando, sim. Ana, queres dizer algumas ideias que tens? Sim, eu trouxe um acima de tudo, que é o Spider-Man. Ok. Não me lembrei do Spider-Man. Como é que não te lembraste do Spider-Man? Não me lembrei do Spider-Man. É verdade. Novo IP. Pronto, eu sei que o Rui vai trofiar já com esse porque não é bem um novo IP. Mas eu aceito como novo IP, mas pronto. Eu não estava a contar com esses como novos IPs, mas tudo bem. Mas sim, faz sentido. Sim, faz. É uma nova história. Completamente. É assim, eu acho que é um novo IP, certo? Apesar de ser Spider-Man. Se eu for ao fundo. Se formos ao fundo. Mas tudo bem, falamos de especulinhas, Marvel, Spider-Man, só há um. Ok, está bem. Deixa isso marinar. Ok, só tens esse? Só trouxeste, sim. Ok, Telmo. Bem, eu trouxe o Celeste. Apesar de ter sido um jogo que eu não joguei pessoalmente, está na minha lista. E acho que realmente é um jogo que tem muito potencial para ser uma série e um grande sucesso no mercado indie. Ok. O primeiro já foi, portanto. Ok, não tens mais nenhum? Sou eu é que tenho que 7. Eu trouxe para aí uns 10. Não, eu tenho 4. Considerando novos IPs e que eu achasse assim mesmo memoráveis deste ano que passou, não tinha considerado o Spider-Man, mas realmente faz cartada sentido. Muito bem, foi uma boa jogada. Eu pensei acho que o Celeste foi mesmo o que mais destacou para mim. Bobas Rui. Ok, eu vou dar dois nomes então, dos meus 4. Para mim, dois novos IPs que eu gostei de jogar em 2018 foram o Two Point Hospital. Muito bom. Okay. Muito bom. Será que não consideram isto um novo IP? Então não é. É um novo IP no sentido em que estás a ver aqueles episódios do Scooby-Doo em que depois tiras a máscara e é tipo o Team Hospital. Exato. É, tipo isso. Exato. É um novo IP nesse sentido. Isso é uma maneira muito estranha de falar disto. Ok, já podemos falar sobre isso depois. Return of the Obra Dinn é o meu, a minha segunda nomeação. Canelo? Okay. Eu por acaso trago alguns, mas vou dar destaque já agora a dois, né? O Dead Cells, obviamente, porque eu estou quase um evangelista. Um evangelista, exatamente, do Dead Cells, desde que o joguei. E, para minha surpresa, um dos jogos que me tem acompanhado ao longo do ano, que tem imensos problemas, mas que eu adoro o charme daquilo, é o Vampyr. É um jogo que poucos falam no jogo e eu acho que o jogo deixa-me muito agradado aqui. Ok, eu gosto, sim, gosto dessa. Quase entrar noutra categoria. Sim, por acaso. Melhor desastre, não. Pois. Ah, olha, afinal. Mas olha que isto não é interessante. Isto não é particularmente formal. Tipo, se tu agora quiseres pôr o Vampyr noutro, estás à vontade, por exemplo. Yeah. Epá, sim, pode-se. E se lembrarem de coisas agora? Sim, claro. Não, exato, a cena é essa. Na mesma nossas que nós inventámos, vocês podem adicionar, obviamente. Ok. Só pela piada. Mas pronto, sim, estas duas então. Okay. Depois tenho mais duas. Rui. Eu tenho, pois. Também tenho o Celeste, que o Telmo já disse. Tenho o Bloodstained, que eu curti o bué este ano. Tenho o Gris. Ainda não joguei. Telmo, não és tu que adoras este jogo? Eu adoro este jogo, mas eu não acho que seja um novo IP. Ok. Mas adoro o jogo. Mas que isso, um novo IP não quer dizer que venha uma sequelas, quer dizer que é uma coisa original que não foi do nada. Pelo menos, ela está, é nova. Se tiveste que registar aquele trademark, basicamente, no certo. Fundo. Ou seja, não existe nada. Não havia nada com aquilo. Yeah. Sim, faz sentido. Eu por acaso pensei um bocadinho mais no. Eu pensei no ponto de vista do futuro, não? Um jogo que saiu e terá um. Sim. Mas sim, claro, mas, o Gris pensei foi. Pensei mais na questão do futuro. Acho que os dois são válidos. Mas vamos falar muito dele hoje, portanto. De piores, acho, não é? Yeah. Claro, claro. Então, tenho aqui também o Detroit Become Human, só mesmo por menção, porque eu não sei se é o. Bem, não vou já estar a tirá-lo, mas pelo menos acho que é um novo IP, assim, triple A, não há propriamente muitos, acho eu, como é comum. O Octopath Traveler, que eu não joguei, mas que eu acho que seja forte o suficiente para ser falado. Também penso que sim, mas apesar de também não o ter jogado, lá está. Também não joguei. E o Donut County... e estou-me agora a lembrar de um que devia ter posto e não pus, mas vou dizer agora, que é o Florence. Ok. Ah, uhum. Demasiados jogos. Vou acrescentar, como sempre, Into the Breach. Okay. Um jogo incrível de estratégia que eu joguei para a Switch. Se calhar devíamos estar. Se calhar, Rui, tens de fazer um bocadinho menos barulho com o teclado. Péssimo. E se calhar, será que devíamos explicar também sempre com uma frasezinha o que é o jogo? Para quem não sabe. Acho que a gente vai fazer isso. E eu também pus o Onrush, apesar de não ter jogado muito, joguei um bocado, mas, acho, é que aquilo, mas acho que aquilo é giro. É giro. Eu acho que não vai ter grande futuro. Mas pois. Nesta conversa, mas não, não. A nível de vendas. Não, eu acho que não vai ter futuro, mas não é particularmente aí que eu estava nisso que eu estava a pensar. Sim. Não, o Onrush é muito, muito divertido o jogo. Sim, muito mesmo. Canel, queres acrescentar mais? Sim, quero acrescentar o Moonlighter, que é um jogo que eu continuo a jogar quase diariamente e é muito interessante e eu vejo muito espaço para crescer, que é uma coisa gira. E também um que eu estou a jogar agora, que é o Yoku's Island Express. Sim, eu também gostei. Está a ser muito giro o jogo. É muito giro. E acho que há ali espaço também para crescer, porque eu também foi um bocado perigo que eu escolhi. Foi muito bem lembrado, que eu realmente escolheria também. Eu lembrei-me dele porque lá está, porque estou literalmente a jogá-lo. Não, quer dizer, não agora, mas... Esse até é quase... Um jogo que poderia entrar na categoria de melhor inovação? Ou... E eu esqueci de falar na categoria de melhor inovação, desculpa. Vamos ver que eles vão andar a saltitar de um lado. Sim, claro. Ok, então já temos aqui alguns nomeados. E, portanto, vamos tirar o Detroit Become Human. Esse ainda não joguei, mas pronto. Olha, uma decisão que devíamos ter feito. Fazemos tipo um top 3... Eu acho que podemos fazer assim, é tipo ao primeiro e ao segundo e terceiro e pronto. Pronto, não é? Sim, se calhar é melhor, porque se for só um... Estamos lixados. E mesmo, chegar a três, se calhar já vai dar... vai dar que falar. Vai dar merda. Se calhar o que também se pode fazer é a cada um de nós fazer tipo... Podemos fazer um bocado tipo... Não, cada um escolher um. Cada um escolher um. Para assim, salvar ou um para cortar? Não, um para salvar. Eu acho que devíamos ir cortando. Ah, ir cortando? Ah, está bem, ok. Pode ser. Então pronto, Detroit Become Human, sim. Sim, corta. Sim, esse vai para a vida. Ai meu Deus, eu estava a esperar que fosse a genérica. Eu não joguei. Eu sinto-me agora como um tirano, porque eu não joguei o jogo, foi do género. Não, é assim, eu tenho algum carinho pelo Detroit, mas eu não acho que seja um IP forte o suficiente. Ou seja, eu acho que ele, como jogo, é ok, mas é um bocado genérico. Na maneira como resumo lida lá, com muita coisa. Que é o... Mas, Detroit, em pouco tempo. Em pouco tempo. É o novo jogo da Quantic Dreams e do David Cage, e em que nós controlamos três androides num universo recente, futuro recente, no sentido quase uma aventura gráfica, mas assim um bocado mais AAA, exclusivo Sony, que eu acho que é um jogo ok, não é nada extraordinário. Acho que, apesar de tudo, é um novo IP e acho que deve ser pelo menos mencionado como sendo provavelmente dos dois que aqui estão, AAA e IPs. Ok. E está fora, tchau. Ok, adeus. Temos saudades, Detroit. Sim, já temos saudades, já. Oh meu Deus. Ok. Próximo. Vocês, se calhar. Ok. Marvel Spider-Man. Ok. É assim, eu só quis dizer isto. Não, eu gosto do Marvel Spider-Man. Two Point Hospital. Alguém vai lutar comigo para isto estar no top 3 de novos IPs? Jogo, mas eu sou suspeita, porque eu joguei muito o Theme Hospital quando era miúda. Então jogaste o Two Point Hospital? Sim. Ok, o que é que achaste? Oh, exato, para quem não sabe, isto é um sucessor espiritual do Theme Hospital. Não é uma sequela, por isso é que está safo nesta categoria. Mas é assim uma versão modernizada do Theme Hospital. Sim. O que achaste, no geral? Eu achei interessante o jogo. Não acho que acrescente assim nada de espetacular em relação ao Theme Hospital, e tendo em conta que o Theme Hospital é dos anos 90, se calhar podíamos ver um bocadinho mais de inovação. Mas é um jogo interessante, e para quem já gostava do Theme Hospital, acaba por sentir aqui alguma nostalgia e gostar deste também, não é? Yeah, eu senti um bocado que aquilo. Eu acabei por não acabar. Acabei por não acabar. Acabaste alguma coisa? Porque achei, eu adoro o art style, gosto muito de jogar aquilo, mas achei que era muito repetitivo. Apesar deles conseguirem reinventar aquilo, tipo, tem níveis ao pé da neve. Sim, e podes vários hospitais. Isso é tudo bem fixe, mas pá, não sei, há ali qualquer coisa que depois não clicou comigo. Não sei se deitamos para o lixo. A minha única lógica por trás disso é porque eu sinto que, embora eu, sem dúvida é um novo IP, eu acho que está demasiado agarrada a uma coisa. Pois. Se calhar nessa lógica acho que se calhar podemos livrar dele, mas pronto. E que é um bocado a lógica que eu vou dar a seguir para o Bloodstained, no sentido em que eu gosto imenso do que está a ser feito, gosto imenso deste jogo que saiu, mas é um Castlevania disfarçado, é um Castlevania escondido. Muito sim. mesmo, sim. O Bloodstained é do mesmo criador do Castlevania. Não é do mesmo criador do Castlevania, ele trabalhou no Symphony of the Night. E daí para a frente. Não vou tentar dizer o nome dele, que eu não me lembro. Igarashi. Ai, calhei no erro de tentar dizer o nome. Yeah. mas eu acho que pela mesma lógica, ou seja, é sem dúvida um novo IP, eu acho que deve ser celebrado, porque eu acho que o jogo é mesmo bom, acho que muita gente passou ao lado dele. Custa 10€ na Switch, ou o que é, e pá, é excelente. Mas então está apagado esse também. Mas eu diria que pela mesma lógica, pelo menos para mim. Ok, então eu estou muito curioso, mas não joguei. Portanto, pronto, não consigo defender. Se calhar apagávamos esses dois. Então pões a vermelho o Two Point Hospital e Bloodstained. Já estão dois. Sim, são coisas em movimento. Não há despoto comendo. Sou uma pessoa básica. Isto é demasiado jogos. Eu acho que há aqui duas conversas, não é? É aquela conversa que o Telmo estava a trazer, que é o que é potencialmente um novo IP que se continua, e um novo IP no sentido literal de novo trademark. Porque... Eu não iria por aí, pá. Não estou muito preocupado se os jogos que eu pus na minha lista se têm continuação ou não, estás a perceber? Estou um bocado a cagar para isso. Eu também não. E até o Marvel Spider-Man, se não tiver uma sequela, é fixe. Mas vai ter. Pronto, eu sei. Tem ainda 9 milhões de unidades, sim. Tem pelo menos 2, por isso. Já acabei, de certeza. Ou seja, é um bocado estranho querermos dar um prémio a um novo IP, a algo que faz uma coisa nova, né? Um novo jogo, mas depois, se fores por essa lógica das sequelas e mais potencial, vais só dar aos AAAs praticamente, porque nenhum indie praticamente vai fazer sequelas. Sim, portanto... e acima de tudo é hipotético. Eu podia dizer, eu acho que o Octopath Traveler vai dar um excelente franchise e depois eles decidem nunca mais lançar. Sim, nada. É possível. Mas é possível. Mas isso é mais possível, mas aí o potencial que... Exato. O potencial que tu vês no jogo é o que interessa, não é? Particularmente se concretiza depois ou não. Mas nesse caso eu acho que o Celeste é um bom exemplo de um indie com potencial de futuro. Sim, eu acho que é um bom IP também. Sim. Aproxima só o microfonezinho. E eles ainda por cima agora cancelaram o projeto que eles estavam a desenvolver até antes do Celeste. Portanto, eu presumo que eles estejam claramente... Estão-se a focar no Celeste. Acho que foi um sucesso que justifica todo o investimento agora, sim. Eu não joguei, mas estou muito curioso. Há aqui alguém que acha que algum deve ser? Temos que começar a tirar. Vamos dizer os que estão nomeados por enquanto. Marvel, Spider-Man, Celeste, Return of the Obra Dinn, Dead Cells, Vampyr, Grease, Octopath Traveler, Donut County, Florence, Into the Breach, Onrush, Moonlighter... e Yoku's Island Express. Eu de cara tirava, pronto, mexendo nos meus, tirava o Yoku. Acho que não é para top 3 de 2018. Sim, acho que existem jogos melhores. Ajude-vos nesse sentido. Embora tenha sido um dos que eu achei mais criativos ano passado, mas sim. Sim, é criativo, só que eu estou a dizer. Se calhar não é para essa categoria, se calhar entra para outra categoria. Se calhar podemos falar na inovação. Na categoria, né? A seguir. Eu acho que é fixe, sim. Eu acho que é um bom novo IP. É aquele que é muito. Chama logo a atenção. Sim, sim, até porque tu estranhas, mas isto depois também faz explicar inovação. O que é o Yoku's Island? O Yoku's é... Bem, como é que eu ia te explicar? Mas basicamente somos um bichinho, um inseto, que controla uma bola. Um escaravelho. Então, um escaravelho, sim, daqueles de rola-bosta. Exatamente. Então o jogo é basicamente um Metroidvania, onde nós controlamos a nossa personagem através de níveis de pinball. Portanto, cada trigger corresponde a uma alavanca, um flipperzinho. Exatamente. E então nós navegamos os níveis assim, e aquilo parece muito estranho no início, mas funciona mesmo muito bem. Sim, e é muito divertido mesmo. Muito divertido mesmo, sim. Ok. Tchau. Então está. Tchau. Muito divertido, fantástico. Isto vai ser. Adeus. Vai ser assim, pá. Tem que ser assim, temos que ser duros. Tem que ser sempre. Vai ser muito desta lógica de acreditar nas pessoas que avançam para apagar, porque nós acho que não podemos apagar por ti, Canelo, por exemplo. O Onrush está-me a apetecer dizer que se calhar devíamos apagá-lo por causa disso, porque não tem futuro, né? Mas eu acho que eu tenho uma pena do Onrush. Mas também tem pena. Mas é tipo. Não sei se esse pode ser sempre o nosso argumento. Não é esse sempre o argumento, mas é o argumento que há para o Android Rush. Em Florence. O Florence não vai ter nada a seguir a isto. Não há maneira nenhuma de haver um Florence 2. Não, não, eu sei, mas... Eu sei. Não, mas o que eu estou a dizer é que é o argumento que eu tenho para o Gris, para apagá-lo. Não, para o Gris, não, desculpem. Não, mas o Gris. Não apague já o Gris. É assim. Mas saiu sem querer. Deixem-me só dizer o que é o OnRush, para quem não sabe. O OnRush é um jogo de corridas feito pela Rui. Codemaster está envolvido, mas acho que é só como publisher. Ah, ok, então não sei. É um jogo de corrida que não é bem um jogo de corrida, na verdade, porque é uma espécie de Destruction Derby Mad Max com carros, não é? E não interessa quem chega à meta, porque não existe meta. É Codemaster, sim, é feito por eles. O objetivo é destruir os outros carros e aumentares o teu turbo, etc. E eu acho que é super fã, mas joguei pouco, portanto eu também não estou muito agarrado ao jogo. Tipo, eu acho que ele é fixe enquanto jogo inovador dentro dos jogos de carros, mas se eu não estou particularmente agarrado, acho que se calhar apagava. Basicamente é isto. Mas eu tenho pena. Mas também não sim, precisamos de apagar já, se não acharem que... Eu também havia muito pouca gente a jogar e o jogo saiu, vais online, não há muita gente. E isso foi um grande problema também. E é um jogo que notava-se que estava construído para ter uma grande comunidade online. Sim, o jogo é cooperativo, em todos os momentos, até mesmo offline, sim, o jogo é cooperativo. Sim. É uma pena, eu cheguei a jogar também online, é pena. Mas nota-se. É pena, nota-se, o jogo, eu acho que o jogo é muito fixe, de facto faz qualquer coisa diferente. Sim. Spoilers, é um dos meus nomeados inovadores, portanto eu acho que esta conversa volta. Eu acho que... Eu acho que a identidade do jogo está por todo lado, ou seja, é bué... Eu também acho que não... Eu não gosto muito, é um bocado demasiado... É aquele jogo que daqui a 10 anos, tipo, envelheceu mal, porque está a tentar ser muita coisa... É muito Fortnite barra Rocket League, uma mistura assim de jogos que estão na moda, cheios de... Talvez se acertava em alguma forma. Mais a nível da apresentação, ou seja... É isso que eu estou a falar também. Não tanto como o gameplay, eu acho que o gameplay, honestamente, acho que está no sítio e eles fazem isso muito, muito bem. Mas nesse sentido eu não o sinto muito único, apesar de que existe algo único nele, mas não propriamente na apresentação. Bom, estamos seguros de apagá-lo ou não? Eu acho que sim. Vocês estão com o ar deprimido? Sim. Tá, sim. Vamos apagá-lo então. Mas acho que... Se calhar temos aqui outros. Sim, eu, por exemplo, Vampyr, não joguei, e tu tens amor... Não, mas há um twist no que eu vou dizer. Sim. Eu acho que ele se calhar devia estar no top 3. Não tenho a certeza. Eu não sei se chego lá. Não, não é porque... que é um jogo que eu estou a cobiçar já há bastante tempo. Está a 20€ para a PlayStation. Estou a cobiçar, mas não sei. Pois, é um jogo que se calhar parece que tem 5 anos. Sim. Não, mas parece. Não. O jogo parece. Já agora, o Vampyr é sobre. Nós somos um médico. Isto penso no início do século XX. Que se fica infectado pelo vírus do vampirismo, então tem de descobrir a origem da sua transformação e uma cura para a Londres infestada pela peste, penso que espanhola, pela gripe espanhola, sim. Penso eu. Sim. Mas pronto, o jogo é aquele tipo de jogo que eu, por um lado, adoro, que me faz lembrar muita era da PlayStation 2, onde haviam aqueles jogos AA que saíam e que tinham aquele charme. Tipo Resident Evil, os primeiros. Sim, mas não tão polido. Lá está, porque o jogo tem muitos bugs. O jogo, por exemplo, a movimentação, o sincronismo, das bocas é horrível. Os gráficos também. Só que o jogo emana para mim charme e acho que tem mesmo a base para, por exemplo, imaginem uma série onde vamos vendo a personagem ao longo de várias épocas. Porque, pronto, eles ligam um bocadinho o vampirismo também é uma doença e, portanto, como é que isso cresce? Yeah. A ideia dele como médico. Só que o jogo lá está. O jogo também tem muita coisa que fica incompleta. Portanto, ele é médico, mas não há assim tanta investigação a nível de medicina e afins e de avanços medicinais. Portanto, depois o combate é um bocadinho Dark Souls. Está ali um bocadinho... Lá está. Tem várias misturas. Tem várias misturas. Mas lá está. Acho que é aquele tipo de jogo que merece... crescer agora melhor e merece uma menção. Melhor de novo. Sim, melhor de novo. Ok. Então pronto. Acho que o Dontnod já fez melhor. Ok. Já tem um IP melhor, sim. Tu já jogaste este jogo? Joguei. Sentes mais ou menos o mesmo? Aqui o Canelo. Em relação ao jogo... A gostar do jogo? Sim, se está no top 3 ou não. Ah, tu estás contra o Vampiro? Contra o jogo, sim. Sim. Então, um polis, caraças, Camilo. Pronto. Não me importo. Ainda agora o Luís estava a dizer que era top 3. Não, é assim. Mas eu não joguei. Eu estava tipo... Eu sei. Eu sinto que se calhar há aqui qualquer coisa neste, tipo ao futuro. Sim, sim. O que eu acho fixe em relação ao jogo é que no meio de tantos jogos que já jogou de vampiros, este... aparece e não sai facilmente e identifica-se muito bem em relação aos outros. E nesse sentido eu acho que sim. Olha, é diferente, sim. Eu fez-me ter vontade de jogar e acho que eventualmente jogo. Mas já agora, Ana, porquê que não gostaste? Só por curiosidade. Lá está, porque me pareceu um jogo antigo, um jogo que não acrescenta nada de espetacular e estava à espera de mais, porque a nível de narrativo o jogo não está mal. Eu acho que até é capaz de ser um dos pontos mais fortes do jogo. Não é, sem dúvida. Depois a jogabilidade é muito fraca. Na minha opinião é mesmo muito fraca. Pois é o que eu tenho de sensação também. Quando estás a tentar tirar proveito numa Xbox One X ou numa PlayStation 4 Pro de um jogo destes, tu ficas, epá... Nem sei se tem melhorias para as consolas. Foi, isto é o pior jogo de sempre. O que está aqui a fazer? Eu acho que é o diamante em bruto. Para mim, eu não sei se, ao contrário da Ana, eu fui sem. Eu dizia, ok, é um RPG, quero jogar, combate um bocadinho Dark Souls. Também às vezes sou uma pessoa simples, vejo um bocadinho esse tipo de coisas que quero experimentar. E eu não sei se fui sem expectativas, e então por causa disso é que eu gostei imenso do jogo, porque eu comecei a jogar e pensei, isto vai ser horrível. E depois comecei, pera, não, isto não é assim tão horrível. E depois ao tempo foi ganhando aquele charme de, isto é fixe. Mas pronto, eu estou a falar extremamente bem do jogo, mas eu não lhe dei assim uma nota. Ok, então pronto. Por exemplo, só que pronto, pessoalmente, depois já está vermelho. Pronto, já está vermelho. Não, merece estar vermelho. Vamos ser duros. Pronto, este já foi então, ok. Está a ficar mais curtinha. Está a ser rápido até. Está a ser rápido. Ainda faltam muitos. Está a ser demasiado rápido, não é? Okay, eu acho que posso entrar agora. E dizer talvez que o Donut County não é top 3. Eu acho que o jogo tem imenso charme. Ok, vou explicar o que é o Donut County. Exactly. Se conseguires. Pois, então, nós controlamos um guaxinim com um iPad e ele no iPad controla um buraco. Está a fazer tudo sentido até agora. Sim. Começa a sugar todas as coisas que encontra no cenário e é um bocado como o Katamari, um bocado ao contrário. O buraco começa a aumentar à medida que, ao ponto em que depois começamos a engolir os habitantes da cidade e mesmo casas, etc. Mas é assim um jogo muito simples, uma hora e meia, etc. Super relaxante, com uma comédia muito no sítio. Pelo menos o estilo, não sei se é para todos, mas pelo menos o estilo está lá. E foi um jogo que eu gostei imenso de jogar, mas não sei se é assim. Mas top, eu estou a olhar para esta joguei, lista e eu não estou a sentir muito top 3. E... pois, eu também acho que sim. Pode ir. Pronto. Vai ter que ser. Não joguei. Quero muito jogar. Eu também gosto muito. Eu gosto que tem muito charme, é cute, é divertido. Mas acho que não sei se vai aguentar. Pronto, pois, eu também acho que não. A minha cena acima de tudo é essa. Eu acho que acho que é uma boa ideia agora e surgiu para mim numa altura fixe em que passou super bem jogar o jogo. Sim. Tinhas uma hora e meia livre. Eu tinha uma hora e meia livre. É isso. Yeah. Ok, então portanto, pode ir para o lixo. Mais um. Ok. Queres só dizer rapidamente o que é que existe? Os que estão ainda em cima da mesa... Spider-Man, Celeste, Return of the Obra Dinn, Dead Cells, Grease, Octopath Traveler, Florence, Into the Breach e Moonlighter. Ok. Quem é que vai avançar agora? Bem, eu acho que vou ser aquela pessoa que acha que o Spider-Man não é... Okay. Então vamos já para lá. Não é para mim. Vamos então tentar decidir o... Porquê que não é um novo IP? Porque não tem que aparecer e explicar-se o que é o Spider-Man. É tipo, apareceu, ou seja, como jogo é definitivamente novo e é uma nova história e é de um estúdio bastante bom que fez um jogo excelente, mas o jogo aparece e é tipo, aparece um póster e eu sei, é o Spider-Man. Ou seja, identificas. Não tem um pedigree para trás, tem uma data de história, tem... Não tem que se justificar, não tem que passar por cima de toda a gente. Ok. Ana? Eu acho que não é essa a definição do novo IP. Não consigo concordar. Acho que, de facto, sim, toda a gente já conhece o Spider-Man e tal, mas se, quando tu tens uma história nova, e neste caso isto foi praticamente, ou foi mesmo construído do zero, eu acho que tem que entrar como um novo IP. E depois estamos a falar de um dos melhores jogos de 2018, sim, não sim, é? Estamos a falar de uma lista com o quê? 14 jogos ainda que nós temos para arriscar. Sim, agarrar e arriscar já o Spider-Man, acho okay, que então, é violento. Então mantemos. Então passa esta primeira, sim, exato. Este primeiro ataque. Dá-me mais tempo então, para digerir. E eu acho que vamos fazer exatamente isso. Vamos agora para pegar no segundo nomeado, que é o Celeste. Que tem, não sei se queres dizer alguma palavra sobre ele, para ver se ele fica ou não. Eu acho que ele deve ficar pelos motivos que já falei. É mesmo um jogo onde eu vejo aqui muito. Primeiro foi um jogo que apareceu do nada, que conseguiu apresentar-se no mercado, mostrar a diferença, porque ele também na inovação também havíamos de falar dele. E conseguiu conquistar o mercado, porque às vezes também podia não ter acontecido. E eu só vejo aqui um grande caso de sucesso para um novo IP de 2018. Sim, eu acho que para mim é um dos meus top, é um do meu top 3, acho eu. Sim, eu também acho que é jogo top 3, sim. Eu não joguei, mas sinto-me confortável a eu digo isto, okay. Eu digo isto sem eu ter jogado ainda, mas já o comprei. Isto vai ser incrível, porque nós vamos ter que cortar jogos. Mas eu o Celeste também não consigo tirar da lista. O Celeste é incrível. É fantástico. Parece que o Celeste está bastante seguro. Quem quer resumir o Celeste? O que é numa frase? Trata um tema muito sério, mas acaba por fazê-lo de uma forma bastante diferente. É um jogo difícil, ou não vou dizer difícil, vou dizer desafiante, vá. Muitas vezes, portanto, eu não sei se também é difícil. Chegou ao cúmulo de saberes exatamente quantas vezes é que morres. Mas é um jogo muito bom, eu acho que toda a gente tem é um platformer daqueles tipo Super Meat Boy, mas com história. Uma boa comparação. Sim, mas com história. Com uma história fantástica. Eu também gostei muito. Super Meat Boy não tem história. Não, era isso que eu queria dizer. Fantástico. Era isso que eu queria dizer. Ok. Não, estou bem, cara. Eu de facto não tenho. Ok, então Dead Cells. Dead Cells. Saltaste-me? Return of the Obra Dinn. Isto está tão no top 3 que eu nem preciso de falar dele. Este para mim está no top 1, mas ok. Return of the Obra Dinn é um jogo incrível. Vocês jogaram? Não, não joguei. Já sei que o Canelo não jogou. O Return of the Obra Dinn é um jogo do Lucas Pope, que é o gajo que fez o Papers, Please. E este jogo é basicamente... É difícil de explicar, mas é um jogo, uma espécie de point and click, mais ou menos. Não é bem point and click, eu sei. Mas é uma espécie de walking simulator. Também não é isso. Estás a matar o Rui. Basicamente, tu és como é que se diz? Um gajo de uma seguradora. Investigador? Investigador vai a um barco fantasma onde houve 60 pessoas que morreram da tripulação e... tu, através de flashbacks e ao veres a cena específica da morte de cada uma das pessoas dessa tripulação, tens que tentar reconstruir a história do que é que se passou no barco. E isto é anos depois de todas as mortes. E basicamente o jogo é teres que descobrir a identidade das pessoas que lá estão, porque tu tens um livrinho, um diário com os desenhos de toda a gente e tu tens que... tipo, descobrir a identidade da pessoa, como é que ela morreu e quem é que a matou ou o que é a matou. E é um jogo de investigação um bocado à antiga que volta agora de repente, este género estranho que está um bocado defunto. Mas não é muito... se é um género. Epá, antes havia mais. Sim. Isso assim pela descrição quase que me faz lembrar aquele Oxenfree é um bocadinho mais... Sim, mas é mais ou menos, não? O que é o Oxenfree? O Oxenfree é uma história de uns miúdos que vão para uma ilha e depois começam a... pronto, basicamente... Também tem flashbacks, não é? Tem flashbacks, há assim um lado paranormal que o Return of the Obra Dinn também tem, mas este, eu diria que este é um bocadinho mais tipo... Eu acho que é mesmo mais um puzzle game em que tu de facto andas é uma espécie de Sudoku. Yeah. Porque tu vês a cena da morte a acontecer, tu vês só as figuras estáticas e um gajo a levar um tiro na cabeça e ouves tipo um clipe de 5 ou 10 segundos de pessoas a falar tipo da cena em si, o que é que aconteceu nos 10 segundos antes da morte, tipo a dizer: João, sai daí de cima, vais morrer. E ele diz: não, vai para o caralho. E depois ouve-se e depois a imagem abre e vês a pessoa a esborrachar-se no chão. Ou seja, tu no clipe de som ouves João, portanto vais associar à pessoa que morreu o nome João, vais ver quem é que se chamava João na tripulação. Uhum. É assim um jogo de Sudoku. Okay. E por saberes que aquele é o João, já sabes que outra pessoa não é o João, portanto podes ir ao corpo dessa pessoa e chegar à conclusão que essa pessoa é. É um jogo muito, é tipo um Sudoku, já várias pessoas fizeram essa comparação, mas com crime, ou seja, tu... Tipo Cluedo e Sudoku. Sim, é isso, é isso. Yeah. Porque tu estás a tentar descobrir quem matou a arma, o local não. Pá, e é das coisas mais originais que eu vi este ano e acho que pá, tem que estar aqui no top 3. Parece um puzzle muito interessante. Olhem, para mim, número 1. Meus amigos, eu acho que neste caso vou lutar mais pelo Return of the Aberdeen e posso matar o Into the Breach. Não sei se alguém me jogou este jogo. Eu queria imenso jogar, mas não joguei ainda. Também não joguei. Into the Breach parece muito bom. Parece fixe, mas... Eu adoro o Into the Breach, estou super viciado. É um jogo que eu ainda estou a jogar. É um jogo de estratégia onde, tipo turn-based, tens de defender ilhas e controlas mechs, robôs, sim, não é? Uhum. Não há uma palavra em português. E tens de defender contra aliens e extraterrestres e coisas, criaturas nojentas que estão a invadir a ilha. E é muito, muito à base de ficares a olhar para o board que tens à tua frente, porque aquilo tem uma grelha, estás a ver assim um bocado da ilha em grelha, e tens que pensar muito bem que movimentos é que vais fazer para não te lixares logo a seguir com os movimentos que os aliens fazem. E é literalmente, ficas 15 minutos, é tipo um xadrez, ficas tipo a pensar o que é que eu posso fazer com os meus mechs, o que é que vai acontecer se fizer merda. Avanças com a tua ação, fizeste merda, ficas super irritado porque percebeste que não viste uma merda na ilha. É incrível, eu adoro este jogo, mas se calhar é um bom jogo de estratégia. Não sei se pelo menos no meu caso, não sei se defendo mais do que o Return of the Aberdeen, e sei que vai estar tipo outros aqui que vocês vão estar, portanto não sei. Sim, certo. Mim, eu não sou grande fã de estratégia, joguei um jogo bem, deste ano, mas a maneira como o pessoal tem falado deste jogo dá-me vontade de experimentar. Eu só não sei se é muito do meu género. Mas sem dúvida parece ser um excelente jogo. Pronto, eu acho que podemos matá-lo. Pronto, vamos a isso. Pronto, não quero ser eu a tomar. Mas já que o Luís insiste. Epá, ainda temos boas, maior. Sim, temos que avançar. Eu, o Return of the Aberdeen, eu também mantenho, porque vi um vídeo do Mark Brown do canal do YouTube. Epá, eu achei aquilo fascinante. É muito, muito fixe. Se o meu computador não roda aquilo, eu vou ficar extremamente sensível. Não, olha que não. Olha que não sei. Bom, então. Ok. Então, próximo na lista é Dead Cells. Dead Cells. Sim, Dead Cells é o meu número 1, por acaso. Você é o Return of the Aberdeen, para mim é o Dead Cells. Eu adoro tudo naquele jogo. O Dead Cells é um roguelike / Metroidvania, onde basicamente temos 5, 6 zonas que podemos explorar, mas o layout dos níveis é sempre alterado cada vez que morremos. Portanto, quando morremos, a única coisa que podemos ficar é com o dinheiro, mas voltamos sempre ao início, portanto todas as armas e acessórios são sempre aleatórios. E eu acho que é um jogo que é uma delícia de jogar, primeiro que tudo. A jogabilidade é muito fluida, muito rápida, e até em certos momentos frenética. Os elementos roguelike estão muito bem implementados, o jogo não é muito injusto, há sempre espaço para encontrarmos coisas melhores e para, e para melhorarmos também a nossa performance. E outra coisa que eu também acho muito fascinante, que é a progressão efetiva, por assim dizer. Como é que eu ia te explicar isto? Basicamente, nós podemos comprar coisas ao longo dos níveis e encontrar blueprints, portanto planos que depois podemos criar, armas e afins, e esse tipo de coisas nós não perdemos, portanto isso vai estar sempre disponível. O que acontece é que a forma ou o momento em que as apanhamos, esse sim é aleatório, portanto, é tudo aleatório, mas podemos melhorar, lá está, as nossas vantagens. Portanto, já temos esta arma que nós sabemos que podemos apanhar ao longo do nível. Depois também existe um elemento de RPG, porque nós podemos aumentar a nossa energia ou a nossa força ou a nossa brutalidade, por assim dizer. Portanto, e esses três elementos estão associados também às armas. Portanto, há aqui todo um leque de mecânicas e afins que eu acho que faz com que o Dead Cells seja não só um dos melhores IPs, mas mesmo dos melhores jogos do ano. Portanto, ele, apesar de ser um roguelike, tu sentes uma progressão enquanto jogas. Nunca voltas totalmente ao início, porque tu, entre níveis, tens a possibilidade de usar as tuas células, portanto, as tais células que vais apanhando ao longo do nível. também são aleatórias. E, portanto, tu tens, tens que as gastar sempre entre níveis. Portanto, tu entre níveis podes melhorar o teu equipamento, podes melhorar a tu, podes recuperar energia, se não for na dificuldade mais complicada, e depois pronto, depois, isso fica feito. Mas imagina, se tens uma blueprint e morres a meio do nível, perdes tudo. Ok, então pronto, este está... Uma hora deste jogo pois, ontem. Ah, isso apareceu uma PlayStation acusou-te que... Yeah. Ah, mas ainda não gostou, tu ainda vais jogar. Eu comecei, eu comprei o jogo ontem tu e joguei uma hora. Ok. E o jogo já me apanhou, sem dúvida. Ok. Mas o momento em que eu disse adeus ontem foi porque perdi tipo tudo o que eu tinha. A tentar voltar atrás, essa é que foi a parte... Ah, porque encontraste um caminho... Bem, enfim, mas faz parte do gameplay, faz parte da cena. Mas, sem dúvida, o jogo, sabe, a coisa que o jogo faz bem, e só jogar uma hora deu para perceber, é que o jogo sabe mesmo bem jogares. Uhum. Ok. Nesse sentido. E Ana, tu odiaste o jogo? Eu odiei o jogo. Eu adoro este jogo. Eu odiei o jogo porquê? Porque eu não gosto deste estilo de jogo. Roguelikes? Okay. Sim, roguelikes. Ok. E percebo perfeitamente o porquê de toda a gente gostar muito do jogo. E quando li reviews achei que de facto faziam muito sentido, menos a daquele tipo da ANG. Não vamos falar sobre isso. Sim. Já falamos sobre isso, calhar. Ah, isso está aqui. Está numa categoria. mas sim, percebo o porquê de toda a gente gostar imenso do jogo. No meu caso é... Pois, eu acho que também estaria no teu campo se tivesse jogado, porque eu não adoro roguelikes. Tu até recomendaste isso uma vez num comentário. Sim, eu ando pelos comentários do YouTube. É daqueles que... Pá, eu até tenho curiosidade só para ver, mas... Epá, são raros que... Yeah. Pá, não sei. É daqueles jogos que eu olho e penso, acho que isto não vai conquistar. Não, mas é que mesmo para mim não é muito o meu género. Ou seja, eu acho que eu não sou nada de jogar roguelikes. Acho que o último que eu joguei foi o Binding of Isaac, que eu fiquei completamente vidrado e joguei, tipo, sei lá quantas horas. E não sei, eu estou a sentir que este vai ser um bocado... Os mapas são todos aleatórios? São aleatórios. São. Pois. É uma coisa que eu não gosto nesse tipo de Mas jogos. A coisa interessante do Dead Cells é que, por exemplo, como é Metroidvania, tu vais encontrando habilidades que depois podes bloquear novas áreas. Yeah. E ao sentires isso, tens sempre vontade de explorar mais um bocadinho. Portanto, o roguelike não te afeta tanto. Eu só joguei uma hora, mas eu consegui mesmo assim apanhar agora um item que claramente eles conduzem. Que eu já senti que podia ter usado isso antes. Portanto... Mesmo seja aleatório, mesmo que eu tenha agora morrido e que vou começar do início, já tenho algo que eu posso utilizar na próxima vez que for jogar o jogo, que me vai dar acesso a novas áreas antes de eu avançar para a frente. Sim. Mas há só um pequeno elemento para vos ajudar, vocês que não gostam tanto de roguelikes, é que os níveis são aleatórios, mas as zonas não. Portanto, o layout é aleatório, mas a progressão é sempre a mesma. Okay. Portanto, se fores para aquela zona, imagina, do cemitério vais sempre para as masmorras. Ou do castelo vais sempre para a torre do relógio. Portanto, esse tipo de coisa ajuda um bocadinho nós a termos noção do que é que... Nem que seja a tua própria progressão. Tu sabes que já estás onde é que estás. E só quero acrescentar que o Into the Breach é um roguelike. Não quero mandem ver nos comentários. Este gajo é burro ou quê? Quando começas outra vez também é random. Não, é que... Mas é que eu sinto que as ilhas são tão pequenas... Uma coisa que eu não gosto nos roguelikes é que eu sinto que os mapas são sempre um bocado... Não sei, eu gosto das coisas que são desenhadas tipo ao milímetro e quando são roguelikes tu sentes que é tipo, bem, estou a jogar este nível agora, mas depois vou repetir e é outro completamente diferente e pá, não gosto muito dessa cena. E a ilha é, aquilo não muda muito, as ilhas do Into the Breach, mas pronto, também é muito feito disso, de tentar chegar ao fim, não conseguires, repetires e aprender com os erros e enfim. Eu não consigo. Tá bem, tá bem. Já se percebeu que esse se calhar vai estar no top 3. Eu vou saltar os dois próximos, o Gris e o Octopath Traveler. Vou falar no Florence. Eu sinto que o Florence calhar vai ter que ser apagado. Ou o Octopath Traveler, sendo que vocês nem jogaram. A maior parte das pessoas aqui não jogou. Há esse problema. Acho que não devia ser subjetivo. Não jogámos, é bonito, toda a gente diz bem, mas. Aqui, se calhar, devíamos... Bem, para mim, é também... Ou seja, o jogo vive muito do que também já existe para trás. Portanto, eu sei, mas... Isso pode ser um argumento. Um argumento negativo. Argumento... Ou seja, eu acho que o que é que faz um bom IP é algo que nós não costumamos ver. É verdade. Não é? E algo que é verdadeiramente novo. Eu acho que o Octopath Traveler tem imenso charme e... É um RPG, para quem não sabe. Sim, sim. É. Uma espécie de homenagem aos jogos da SNES, dessa altura. Bits, yeah, só com um ar incrível, bem bonito. E assim com 3D lá no meio, etc. Mas, de facto, é um jogo que vive desse legado que está para trás. Portanto, embora eu admiro que seja feito isso agora e com tanta produção como este jogo teve, acho que também não é... Então... Bennett. Não sei. Mas pronto, lá está também não jogar. Eu acho que, pá, se não jogar, se houvesse aqui uma pessoa que jogou e diz-me. Ah, desculpa. Ah, pronto, afinal. Já tirar isto. Eu joguei, só que joguei para aí 5 horas no máximo. Ah, ok, e não defendo. E um jogo de 80, não é? Pois. Um jogo de 80 horas que não me puxou o suficiente para avançar mais. E eu posso dizer que acabei agora o Dragon Quest, agora há uns tempos já, o Dragon Quest. Pá, e adorei, eu adoro RPGs e... Ok. Poxa, Dragon Quest. E este... Não tenho tempo. Tem como. Mas também tens que arranjar. Depois eu sei, está na lista. Espera que ele saia na Switch. Já foi anunciado. Não, este ano. Saiu o trailer do Dragon Quest. Iniciaram mesmo ou foi lançaram assim para cima? Não, Já tem logotipo. Não, vou ter que jogar outra vez. Já tem logotipo. Ok, então se a pessoa que jogou diz que não... Ok, chumbado, perfeito. Moonlighter. Moonlighterzinho. Fui o único que joguei o Moonlighter. Eu não joguei. O que é o Moonlighter? O Moonlighter é muito engraçado porque também é uma espécie de roguelike. Eu não sou o maior fã de roguelike. Isto é que é a parte interessante. Quem diria? Pois não, não se nota. Mas o Moonlighter é basicamente um simulador de loja de conveniência com The Legend of Zelda. Portanto, nós somos o dono de uma loja, a Moonlighter, e temos que ir às masmorras a matar monstros para apanharmos itens para vendê-los na nossa loja. E depois a loja pode crescer à medida que vamos investindo dinheiro, comprando novos equipamentos, e temos quatro masmorras diferentes, todas elas um bocadinho diferentes, sim, os inimigos apesar de se repetirem um bocadinho, mas pronto, a progressão é desbloquear as quatro as masmorras todas, descobrir o grande segredo que está por trás daquilo tudo, okay. e portanto, manter a nossa loja, portanto, vender o mais possível. Ok. E portanto estás com dúvidas que fique no top 3 tendo em conta que ninguém jogou? Exatamente, sim, okay. porque o jogo é bom, mas ao ponto de dizer-vos que vocês têm decidido aqui okay. e ir jogar o Moonlighter, prefiro defender o Dead Cells. Okay. Então, pronto. Esse já vendeste, não sei se já, será que já ouvi? Teve uma lista foi falada, eu acho que isso é fixe também. Sim, claro. Eu gostei muito do Moonlighter, claro, que é só questão de sacrifício pela equipa. Yeah. Ok, então vai ficar mais pequeno. Pronto, neste momento temos o Spider-Man, o Celeste, Return of the Obra Dinn, Dead Cells, Gris e Florence. Eu acho que são 5. Não, posso, são 6 ainda. Eu posso mandar fora o Gris, talvez. O Gris? Pá, eu tenho estratégias. O Telmo, não estás apaixonado por esse jogo? Pois, é um problema. Eu gosto muito dele. É um problema. É que foi, acho que em 2018 foi o único jogo assim, realmente me cativou. Desde o primeiro momento, sim, sem dúvida. A primeira imagem que eu vi do jogo, eu pensei, preciso jogar isto. Yeah, eu sim vi o trailer. E foi uma experiência incrível. Pronto, então eu se calhar não apagava. Mas expliquem lá o que é. Yeah, okay, então, o Gris, como explicar aquilo? É um bocado. Em comparação com o Journey, é um bocado inevitável. Okay. Sim. Okay. Mas é um jogo que. É um puzzle platformer muito casual, no sentido em que tu só tens que viajar. De sítio a sítio e fazer. Eu não quero estar a spoiler, não quero estar a dizer um bocado o que se faz, porque é um jogo como não tem assim uma história direta. Aquilo que estás a fazer, de certa forma, é aquilo que pontua bem a tua viagem. Então, estar a spoiler isso. Um bocado como o Inside e o Limbo? Sim, de certa forma, porque o jogo não usa qualquer texto, nada para te contar a história e não é bastante ambíguo. Portanto, a comparação com o Limbo e com o Inside não é má. Eu acho que aquilo que o destaca muito é o lado visual, porque é todo desenhado à mão e é assim, pá, visualmente tipo, lindíssimo, e conta uma história que eu acho muito bonita, mas não está bastante vaga, bastante deixada à interpretação pessoal. Mas basicamente é sobre uma mulher que perde a voz e que pronto, tem que fazer uma viagem, etc. Daí também a comparação com o Limbo. Sim, sendo que a própria voz acaba por ser metafórica. Exato. E o jogo é mesmo aquilo que tu quiser interpretar. É mesmo isso. É tão relatable, é tão fácil uma pessoa jogar ali e rever-se de alguma forma no que está a acontecer, que aquela jornada da personagem é a do jogador. Okay. Então é fantástico. Houve vários momentos no jogo que me arrepiaram completamente. É um 10-10. Sim, foi mesmo. E é engraçado que foi um 10-10 que saiu quando eu achava, bem, os jogos já estão escolhidos, já está a vista, e de repente sai aquilo e foi extraordinário. Yeah, eu também concordo, só não sei é se tem a força dos outros que aqui estão... Enquanto IP. Tu e o Florence? Eu não conheço o Florence. Eu também não sei. Diz lá o que é o Florence. Eu conheço, mas não joguei. O Florence, eu vou-te meter aqui. O Florence é um jogo mobile que saiu para Android e iOS basicamente são 40 minutos o jogo. É uma história muito pessoal, é uma história de amor em que tu segues uma personagem chamada Florence através de X alturas da vida dela, em que o gameplay está muito associado à maneira como a história está a ser contada. Isso é que para mim eu não quero estar a spoiler 100% o que é que o jogo acontece, porque se estamos a falar de relatable, este então é... Eu fiquei... Há muito tempo que eu não me emocionava tanto a jogar um jogo, e o jogo tem 40 minutos. É um jogo de telemóvel, não é? É um jogo, sim, é um jogo que está em Android e iOS e... E na Switch, provavelmente. Daqui a uns tempos. Talvez. Tudo vai sempre, parar à Switch. Sempre estar preparado para touch, portanto, é possível na Switch. Há jogos que são só touch na Switch. Lá está, a maneira como o jogo utiliza o gameplay para te contar a história é mesmo muito, muito diferente e muito inovador. E acima de tudo, é aquele jogo em que eu não consigo dizer absolutamente nada de mal nele, no sentido em que o jogo sabe o que é que quer fazer, sabe que história quer contar, sabe como contá-la, e nesse sentido não faz uma única falha, não há algo que faça mal mesmo. Eu vou só dar um pequeno exemplo, que é uma coisa que acontece logo no início, quando a gente conhece uma personagem e estamos numa espécie de primeiro date. Isto é só um exemplo no sentido em que como é que o jogo utiliza o gameplay para... para contar uma história sem qualquer diálogo, em que o primeiro date tu tens que fazer uma espécie, tens um balão que tu tens que construir, e o balão é construído de peças de puzzle, e tu constróis, e tem várias peças, imaginem, tipo, sei lá, 15, e tu metes as peças todas no sítio, e à medida que o date vai acontecendo, cada vez metes menos peças. Isto basicamente é o jogo a dizer-te que isto já não é difícil estar a falar, não é? Ou seja, no final é só uma peça que tu metes para o sítio e nem sequer tens de construir absolutamente nada. Não é de todo desafiante, mas não é esse o objetivo. Sim, só mesmo contar a história. É um dos meus jogos preferidos do ano. Não vou dizer que não é. Não sei se consigo defendê-lo mais do que isto em relação ao novo IP. O que eu ia dizer é que é mais o teu jogo favorito do ano do que propriamente o melhor novo IP. Talvez. E por isso... Pela forma como estás a falar nele. Não, é verdade. A emoção. É verdade. Eu sou bem sensível a estas histórias e estes pequenos jogos que aparecem um bocado do nada e que têm uma mensagem tão forte. Porque embora ela não seja a coisa mais óbvia, eu acho que é impossível passar este jogo do início ao fim e não ficar, tipo, muito emocionado. Pelo menos um bocado, vá. Mas sim, talvez como força de IP, não seja aquele em que... Desculpa. Não estava na minha lista original, eu lembrei-me. Está bem, está bem. Então, tu estavas a fazer batutice. Portanto, não me lembrei na altura e estava a fazer. Está fora. Lista. Pronto. Florence vai à vida. Temos neste momento ainda 5, man. Marvel. Faltam 2. Spider-Man, Celeste, Return of the Aberdeen, Dead Cells e Grease. Eu acho que falta decidir apenas um, porque o Celeste e o Return of the Aberdeen se calhar estão fechados. Sim, acho que já são no top 3. Sim, está visto. Acho que falta agora saber qual é o sério Celeste. Eu acho que sim. O Celeste foi quase unânime. Podemos fazer uma coisa. Podemos todos nós dizer qual é que é o nosso top 3 e ver qual é que está algum que esteja fora. Destes 5? Destes 5. Eu não sei se faria isso, porque eu, por exemplo, acho que o Spider-Man não é uma escolha que eu faria, mas acho que não se devia cortar as asas já ao Future Behind, à representação do Future Behind. E até porque o Spider-Man vai ser aqui o único caso que é um novo IP que tem mais futuro, enquanto nessa definição propriamente de futuro. Destes todos. E é tipo um AAA que tem bem mais futuro e que... Mas a pois questão é que se a gente entra se a gente entra nesse argumento, então no fundo só tens três jogos aqui, que é o Spider-Man, Celeste e Dead Cells. Não vejo nenhuma sequela para nenhum jogo. Não, mas eu não estou a dizer isso. Mas por que não haver um? Estou a dizer que um deles pode seguir essa lógica, estás a perceber? Não é, é para, ter, para haver um representante desse tipo, estás a ver? É mais essa a lógica que eu estava a dizer. Tem calma, Rui. Este sabe, está difícil de engolir. Pá, pois. Podes sempre pensar que o Return of the Obra Dinn tem mais hipóteses como um dos jogos do ano. Pá, eu acho que para mim este é o meu número 1. Se tiver que ser, eu vou ter que fazer isso, né? Porque eu também vou lutar por ele no melhor inovação e jogo do ano. E maior é desastre. Eu não me sentia nada desconfortável ao dizer que o Return of the Obra Dinn era um dos melhores novos IP, e mesmo não tendo jogado o jogo, porque tudo no jogo tem tudo a ver comigo e atrai-me de todos os níveis, até a nível visual, apesar de ser muito simples, não é? O nível visual simples, é incrível, Mas depois, se formos por esse lado, estamos lixados. Não consigo. Eu, se calhar, daqui da mesa fui o que gostei menos do Spider-Man, mas com esse argumento não consigo contra-argumentar com todas as forças. Desde que o Dead Cell esteja no top 3. Exato. É isso que consigo lembrar aqui nos argumentos. Exato. A única coisa. Opa, pois não sei, man. É que tipo, agora para o Dead Cells, por exemplo, poderia dizer: bem, o Dead Cells é um aperfeiçoamento de outras coisas, não, estás a ver? Mas eu não sei se vejo bem isso. Não. Qual é que é o jogo que tu compararias com este? Epá, não sei, estou só a dizer que é o Return of the Obra Dinn, por exemplo, não consigo comparar muito facilmente com outras coisas. Exato. O Dead Cells, tu consegues comparar com muitas coisas. Sim. E é uma aglomeração de coisas, estás a ver? Pronto. O Gris, se calhar, é mais fora, por exemplo. É mais fora, sim. Tipo, Grease, Return of the Obra Dinn e... Mas depois surge o Celeste. Também falta o Celeste. Não, mas o Celeste é um super meat boy com história, pá. Não, acho que o Celeste é inquestionável, tem que estar no top 10. Eu acho que o Celeste é grande. Eu estou a falar, eu pessoal que não o jogou, ainda só o comprei, acho que está... Faz todo sentido, realmente. Uhum. Acho que foi um dos grandes IPs do ano. E foi um dos mais falados. Quão chateada ficavas tu se o Spider-Man caísse? Epá. Não, se o Celeste fica, eu não me importo. Mas é que não, porque gostei mesmo muito do Celeste. Acho que são os dois excelentes. Eu acho que estamos todos a olhar aqui para os jogos. São completamente diferentes. Sim, sim. Mais ou menos. Não são jogos mesmo muito bons. Não conheço outro jogo onde se façam web slings tão perfeitos como no Spider-Man. É verdade, é verdade. Mas pronto. Contra este argumento não há. Não dá para. Pá, não sei, porque eu, por um lado, Spider-Man para mim naquela lógica ainda faz sentido, estás a ver? Para não ser só indies que se destacam por serem originais e pronto, estás a ver? Pá, não sei. Não é só o indie, já rejeitamos o Octopath, por exemplo. Sim, verdade, sim. O Octopath também está. Fosse melhor que os indies, pronto. Ninguém se lembra do Detroit. Detroit. Não, o Detroit foi o primeiro. Foi o primeiro logo. Foi unânime. Ok, então vamos lá. Temos que concluir isto. Sim. Marvel, assim, Spider-Man, Celeste, Return of the Obra Dinn, Dead Cells, Grease. Então, podemos fazer... Vamos tentar fazer... Tipo, cada um só escolhe um que tem que estar mesmo. Ok. Ok. Pronto. Ok. Eu digo Return of the Obra Dinn. Também. Eu digo Dead Cells. Eu digo Celeste. Eu digo Celeste. Ok. Estamos ao top 3. Está decidido, man. É só ter para casa até. Uau, ok. Oh. Marvel, Spider-Man vai à vida e o. O Gris. O Gris. O Gris, coitadinho. Mas pronto. Yeah. Foi falado, teve representado. Yeah. Não fiquem tristes. E o Spider-Man também. Eu acho que o Spider-Man vai ser muito falado. Quem é o grande vencedor? Estamos lixados. Temos que arranjar um vencedor disto. Temos que arranjar um vencedor para isto. É o Celeste. Se calhar o Celeste é o mais consensual, não é? Eu gosto do Celeste também. Sim, eu acho que sim. Quando as pessoas não jogaram Return of the Obra Dinn ou eu não joguei, uma data de gente não jogou Dead Cells. Return of the Obra Dinn e o Celeste estão tipo praticamente empatados. Eu adoro os dois jogos. Eu acho que é mais consensual. Acho que é isso. O grande vencedor é o Celeste. No top 3, Return of the Oberdin e Dead Cells. Que fixe! Boa! Só demorámos 2 horas para fazer a primeira categoria. Fogo! Okay. Ainda bem que há mais 3. Há mais 3, mas nós vamos acelerar um bocado. Os ouvintes cá podem ficar descansados, se calhar acelerar um bocadinho de alguma maneira. Sim, vamos fazer o nosso melhor. Sim. O Rui está a clicar nos seus botões super agressivamente para o microfone ouvir. Clac, clock, clac, clac, clock. Se não tem touch no teu computador, que raio de computador é esse? Tem. Então usa touch. Claramente. Mas não gosta. Usar... Eu não vou explicar porque é que eu uso o touch aqui. Vamos falar sobre 10 minutos sobre isto. Ok, excelente, muito fixe. Agora vamos espairecer um bocadinho com uma categoria para brincar, ok? 5 minutos. Esta aqui é mais curta, só 5 minutos. E temos de falar seriamente sobre isto. A categoria chama-se Melhor Personagem Careca que Troca de Disfarces. Ok? Só há 2 nomeados. Não fiquem preocupados. E eles são o Agent 47 do Hitman 2 ou o Kirby do Kirby Star Allies. Qual a melhor personagem careca que troca de disfarces? Sou eu primeiro? Sim, pode ser. Apesar de gostar muito do Kirby, tenho que ir pelo Agente 47. Estamos a falar da personagem, vou chamar a atenção. Não é o jogo. Mas a personagem, sim, vou pelo Agente 47. Mas porquê? Por causa da seriedade com que ele faz as coisas mais absurdas possíveis. Porque é um homem que olha para uma mascote. Eu ainda não joguei o 2. Joguei. Joguei o 2. É verdade. Contigo. A primeira experiência que tive com a série Hitman. Ele olha para, olha para as personagens e pensa assim: eu vou matar-te e vou trocar a roupa já, mas sempre sério. Eu vou espetar com a tua cabeça dentro de uma sanita. Exato. O Hitman é bom. É bom na comédia. Sim. Porque está sempre com cara séria, não é? Sim, o género. Tenho uma arma, mas também tenho uma mala e eu vou, obviamente, utilizar a mala. Isso é um ponto a favor para o Agente 47. Telmo, qual é o teu favorito? Bem, é o Kirby. O Kirby, porquê? Sim, porque não só esteve no Star Allies, também esteve no Smash Brothers. Ah, pois é. E ele faz todas as personagens. Espera aí, ele faz todas as personagens, o que é que isso quer dizer? Ele transforma-se nas outras personagens. O poder normal dele é... No jogo, no Super Smash? No Super Smash é absorver a personagem que estiver à frente. No Super Smash ele faz isso. O ataque neutro dele passa a ser o dessa personagem. Portanto, ele tanto pode ser a Bayonetta como a Zelda, dependendo de como se sente nesse dia. Isto é um grande argumento. Eu não sei se consigo. O Kirby é todas as personagens possíveis, pá, isto é um bocado complicado. Ana? Ele poderia ser o Hitman. Pois, bastava o Hitman estar no Super Smash Bros. Também não. Ana, qual é o teu vencedor desta categoria? Para mim tem que ser o Agente. O Agente 47? O Agente 47, ok. 47, porquê? Sim. Pelo mesmo motivo, faz todas as... os ataques mais ridículos, mas sempre com muita classe. Eu tenho um ponto a favor do Agente 47, mas queres dizer tu primeiro? Não, eu até só vou dizer que eu sinto que o Kirby consegue perder esta categoria porque ele está sempre tão feliz. Sim, isso está. Ou seja, eu acho que está-se bem. Eu acho que o Kirby lida bem com isso. Ele sobrevive a toda a gente no... Menos na América. Onde nas capas dos jogos ele está sempre chateado. Pois é, ele está sempre chateado. Nossa, o Kirby feliz é na Europa, mas na América é zangado. Porque lá vende pior mais sobrancelhas assim. Uau, ok, isso é incrível. Não fazia ideia, mas vamos assumir que é o Kirby. Mas sim, estás na Europa, não é? Estás na Europa. Mas sim, eu tu votas a Agente 47 também? Agente 47. E tu, Luís? Eu acho que voto Kirby. Por causa, pá, o argumento do Telmo. O argumento do Telmo rebentou comigo. Não consigo, não aguento. Mas o Agente 47 consegue tocar guitarra quando precisa, tocar bateria quando precisa. E é uma questão. Eu não me lembro bem das transformações do Kirby, mas o Agente 47, se isto é a melhor personagem careca, ele é sempre careca em todos os disfarces. Sim. Ele nunca deixa de ser careca. Não tem peruca. O Kirby não é careca. Não, mas eu acho que ele... O Kirby Bayonetta tem o cabelo da Bayonetta, por exemplo. Pronto, iluminado. Estamos a falar de uma farta cabeleira nesse caso. Não é sempre careca. Ele é careca. Ele está sempre careca. Sim. Ok. É um chapéu. Isso é um ponto a favor do Agente. Mas tendo em conta que isto é uma democracia, vocês ganharam. O Agente 47 que é a melhor personagem, porque nem vale a pena discutir mais, não é? Agente 47 ganha esta. Sim, neste caso é a democracia. Está feito. Sim. Parabéns, enfim. Mas a votação para o melhor argumento possível vai para o Telmo. É vá, sim. É verdade, esse foi arrebatador. Ah, sim, sim. Parabéns, o agente vai de certeza ficar contente. Com o seu Deadpan. Temos agora a imagem dele a receber o prémio. Pronto, e agora vamos fazer uma mini pausa e já voltamos para a categoria número 3, tecnicamente. E estamos de volta. E a terceira categoria desta bela noite, deste belo serão, é maior inovação. O que é que isto quer dizer, é Rui? Queres dizer? O que é que eu disse? Maior, melhor? Melhor, maior. Maior, então, melhor, tem, melhor nível, inovação. Em nível também, tenho que escolher inovação que ocupa mais espaço. Não, eu disse melhor, melhor. Melhor inovação. Não, inovação significa muita coisa, pode ser mecânicas, pode ser o uso dado à arte, pode ser música, pode ser. Ou seja, não estamos a falar se calhar do jogo, o que se calhar. O que vamos mais discutir é coisas específicas de certos jogos. O que é que um certo jogo trouxe de novo para cima da mesa dentro do mundo dos videojogos. Eu posso já dizer, o meu primeiro nomeado é Return of the Obra Dinn. Yeah. Oh, quem também diz isso, porque eu não tenho que dizer. Ok. Canelo, queres pôr um em cima da mesa? Sim, posso pôr. Esta categoria foi a que me passou mais ao lado. Eu não sei se isto demonstra o tipo de jogo que eu fui jogando ao longo do ano, mas lembrei-me do Dandara, que é um jogo muito pouco falado. Curioso, está na minha lista. Está na tua lista. Escondeste-o. Está aí. Eu não, pronto, okay. Olha. Hidden in plain sight. Yeah. Mas sim, o Dandara, porque a mecânica de salto, portanto, nós não nos movimentamos ao longo dos níveis, mas saltamos. Nem andamos. Plataformas. Não andamos sequer, yeah, só saltos. Mas é um platformer 2D. Metroidvania. Yeah. Metroidvania. Yep. É mesmo muito, muito diferente do normal. Sim. Jogo brasileiro. Basicamente, não se anda e está-se constantemente a andar. Porquê que eu pôr o Return of the Obra Dinn já agora? Deixa-me explicar. Porque, como já se percebeu, para mim é o uso da história, a forma como o jogo trata a narrativa do jogo, porque não é nada convencional, não é uma história que tu, primeiro acto, segundo acto, terceiro acto, tipo os jogos mais clássicos, é um jogo onde tu estás a tentar construir a narrativa toda do que aconteceu no barco e, portanto, Tu começas a ver a cena, a última cena de morte que aconteceu temporalmente, depois voltas para trás, depois vais para o meio, depois voltas mais para a frente, estás sempre a saltar temporalmente e a construir a narrativa. Portanto, eu acho que isso não só está muito bem feito no Return of the Obra Dinn, como é exclusivo de videojogos. Só um videojogo é que consegue fazer isto. E não tem outro parecido. Bom argumento. Que é tipo, um filme exemplo. Não consegue fazer isto. Um livro, bem, consegue literalmente mostrando-te a coisa por montagem, sim, né? Mas a forma como tu descobres e tipo, compões a narrativa é uma coisa muito exclusiva de videojogos e eu acho que, portanto, é a maior inovação para mim. Rui? Posso? Então, eu meti um que para mim é que eu não experimentei, mas. Opá, chumbado já. Pera, não pera, não quero bom. Saber o que é que isso calma, é. Agora vem o argumento. Mas que eu acho que é o significado exato de inovação, que é o Nintendo Labo. Ok. Ok. Uhum. Que eu não experimentei, mas. Eu acho que isso é com um grande asterisco aí no canto, mas tudo bem. Não interessa, eu acho que podemos facilmente podemos falar porque é que ele é inovador. Sim. Sim. O Rui está a jogar o jogo para quem tenha experimentado o lado, não é? A cena é. A cena é. Cai um bocado por água abaixo a tua cena, porque como tu não sabes a longevidade dessa inovação. Isso é uma conversa para daqui a bocado. Isso é outra coisa. Não Ana. É agora. Ana. Mas eu só tenho direito a um. Só tens direito a um agora. Já vamos ver se damos mais uma hipótese. Penso. Ana. A Way Out. A Way Out, ok. Não joguei, mas sim, bem visto. Foi um dos jogos mais inovadores de 2018. Acho que é uma experiência completamente diferente. Quer explicar o que é a história, o que é o Way Out? O Way Out é a história de dois tipos que querem fugir da prisão. Isto muito resumidamente. Portanto, nós jogamos em co-op online com outra pessoa, com outro jogador. Cada um de nós uma personagem, uma das duas personagens, e pronto, e a nível de storytelling está espetacular, podia perfeitamente ser um filme de ação e não um jogo, e pronto, e acho que por isso, por toda a experiência que nos traz e acho que eles foram bastante ambiciosos naquilo que procuraram para este jogo e conseguiram de facto concretizar, portanto achei muito, muito boa a ideia. É um bom nomeado, não tinha lembrado. Realmente é. E Telmo? Bem, eu vou trazer o primeiro nome pesado para aqui, que é o God of War. Pensei nele. Qual é a inovação do God of War? E no... Viste o sarcasmo na voz. Eu não sei no hack and slash. No meu caso particular, a inovação que me surpreendeu no jogo foi eles terem conseguido fazê-lo do princípio até ao final dos créditos com um único plano de câmera. Como é que eu não me lembrei disso? Eu pensei no machado e como é que não pensei nisto? Eu assim, machado, Deus. Mas machado, eu não vou falar machado. Foi plano de sequência, exato. Não, mas é incrível. É, yeah, isso é, quando, a partir do momento em que tu percebes que, espera, esta câmara nunca saiu de trás do Kratos, nem para mostrar aquela paisagem, é incrível. Tipo, o miúdo vai mais à frente, o plano afasta ou assim, mas está sempre um só plano de câmara. E isso teve muitos truques que tiveram que usar para manter esta ilusão. Está incrível. Ok, eu vou então acrescentar um. Vamos dizer que temos cada um de nós tem dois nomeados, está bem? Estamos todos de acordo? Pode ser. Sim, eu só tenho um, mas eu vou dizer... Desculpa. Eu vou dizer Astrobot Rescue Mission. Pode ser. Pela forma como usa a perspectiva de forma única dentro do VR. Sim, é uma coisa incrível. Fantástico. O Astrobot, para quem não sabe, é um platformer também. Joga-se exclusivamente em VR e pá, tu és um robôzinho muito querido, parece uma mascote da Sony agora. E é tipo um platformer clássico, tipo Super Mario ou Crash Bandicoot, só que brinca muito, muito bem com a perspectiva e esconde coisas por trás de objetos que te obrigam a mexer a cabeça e a mexer o corpo e a ver as coisas bem, mas sobretudo que tem uma cena de imersão que eu acho que nunca tinha sentido e já joguei muitos jogos VR. E eu estava sempre parvo com... E não sei porquê que o jogo faz tão bem isto, mas tipo, quando a câmera vai lentamente para baixo d'água ou sobe por causa de um repuxo, tu ficas tipo boquiaberto com o mundo à tua volta. E não sei porquê que este jogo especificamente faz isto bem, porque os outros põem-te dentro de mundos também, mas quando aquele primeiro momento em que eu desço para baixo d'água, estava mesmo parvo com aquilo e pronto, é o meu nomeado. Segundo nomeado, Canelo. Bom, o meu é um bocado batutice, desculpem, porque é para mim, saíram jogos para esta funcionalidade este ano, mas não é deste ano, estás a pensar no que será, não é? Eu gosto muito do sistema Playlink, é uma coisa que eu descobri este ano. Okay. Sim, apesar do problema das aplicações, estamos sempre a sacar apps para cada jogo, mas eu acho que é das melhores experiências de couch gaming que... É Playlink no geral, a tua nomeação é um jogo no específico? Geral, sim, okay. Aqui é que está a batutice. Não é deste ano e tal. Pronto, saíram coisas deste ano, o Sim Party, uau, quem é que não jogou o Sim Party? Come on! Quem não? Quem não jogou o Sim Party? Não, mas eu acho que eu joguei isto muito, o meu primeiro jogo foi o Frantics, no início do ano passado, e eu estava completamente a achar que aquilo era uma palhaçada, mesmo esta expressão, e não fiquei fascinado como é que aquilo agarrou um grupo de amigos meus e ninguém largou aquilo. E coisas como És Tu, que é uma coisa tão simples, mas para festas é fantástico. Os meus amigos adoram És Tu, sempre que eu ponho aquilo é isso mesmo. Vamos ter muito que falar daqui um bocado. Rui! Sim. Mas isto é um bocado pá, é que eu escolho fazer batote. É um bocadinho batote. Eu não sei se terias que dizer um jogo específico, mas pronto. Não, mas é que o Playlink não é de 2018, não é? Pois, é por isso é que eu estou a dizer, mas pronto, para ter dois. Mas sim, claro. O Simpatia, então. Exato. Eu vou ter que puxar a brasa à minha sardinha outra vez com o Florence. Outra vez. A vantagem é que não vão ter que me ouvir a explicar o jogo outra vez. Certo. Verdade. Mas qual é a inovação dentro do Florence? A inovação tem mesmo a ver com a maneira como ele conta a história. Uhum. Ou seja, passa de vinhete para vinhete, de história para história, anos e anos, e a maneira como vai introduzindo a história é mesmo muito, muito diferente. E não sei, existe sólidos momentos emocionais por trás e estão todos... controlados a partir da maneira como tu jogas. És tu que moves a história para a frente, és tu que fazes as coisas acontecer ou não acontecer. Isso não é um videojogo no geral? Sim, mas é aquela parte que, é aquela parte que é difícil explicar. Sim, não, eu percebo. Há coisas no jogo que até significam não fazer nada, e isso às vezes é a maneira como é introduzido para a história, para a narrativa, é mesmo única para mim. Ok, e Ana? Tens mais algum ou não? Não, mas concordo contigo em relação ao Astrobot. Ok. É realmente fantástico. É, eu adorei aquele jogo. O Astrobot. E então, mais obrigado. Quero só referir o Celeste, por causa da inovação que fez a nível da acessibilidade. Sim. Porque sim, acho que foi uma coisa exemplar para os AAAs, a preocupação que eles tiveram com todos os públicos. Ou fica um bocadinho mais lento, ou um bocadinho mais rápido. O ajuste de dificuldade é tão, está tão bem pensado que isto, acho que há um antes e depois do Celeste em termos de acessibilidade. E por isso que incluí-lo aqui. DC, como é que é? Antes de Cristo? Antes de Celeste? Antes de Celeste. Continua a funcionar. E pronto, eu diria que acabou aqui. Não pomos mais nomeados, foram os nossos selecionados. Nós poderíamos pôr mais, a verdade é esta. E portanto, os nomeados para maior inovação são, ou melhor inovação, logo decidimos isto: Return of the Obra Dinn. Vai aparecer assim: Dandara, Nintendo Labo, A Way Out, Plano Único God of War, eu adoro esse jogo, Plano Único God of War, Astrobot Rescue Mission e Playlink e Celeste. Ok. Eu propunha já cortar o Playlink. Mas deixa-me dizer-te porquê. Não só por causa da cena do ano, como o Jackbox trouxe... É o que inventou isto, é a inovação que trouxe o Jackbox, e o Jackbox fez isto muito melhor. Pois eu não joguei. É o único problema. Eu também gosto dos jogos de Playlink e tenho jogado em parte, mas o Jackbox faz aquilo muito melhor. O Jackbox não precisa de nenhuma aplicação. O Playlink necessitar de várias aplicações para jogos diferentes. É chato. As pessoas têm que esperar todas que a app download. É um bocadinho chato. E depois trocas de jogo e instalar outra vez. Eu gosto da ideia que está por trás do Playlink, eu não gosto muito da execução. Pronto, eu aceito isso. Eu acho que devia ser uma app chamada Playlink e não 20 milhões de apps. Ia sendo atualizada consoante os jogos que iam. Exatamente. Podias comprar, podias sacar dentro da aplicação, sacar pacotes. Sim, exato. Aliás, eu até diria, se me permitirem, cortar o Playlink e se calhar até o Dandara. Porque em comparação com o Way Out, com o Plano Único do God of War, com o Astrobot... Ah, mas espera, o Rui também defende o Dandara. Não, eu estou a dizer, em comparação com os outros. Eu acho que é um jogo que não teve grande humor agora neste período e pouca gente se calhar não lhe deu muita atenção. Pois não, é uma pena. Mas um jogo quase, praticamente um platformer Metroidvania em que tu não andas ou saltas é algo que funciona bem. É quase um jogo de ritmo. E que funciona super bem, é algo que eu admiro bastante. Sim, acho que percebo. Isto é inédito neste especial, onde a pessoa que deu os dois nomeados acabou de eliminar-se a si própria. Eu ponho estes dois nomeados e corto-os também. Sim, eu dou estes. Mas corto, sim. Foram maus exemplos os meus. Não, mas não, acho que vocês lembraram-se coisas que eu não me lembrei, estupidamente, e concordo mais com isto. É. Pronto, agora. Eu diria, eu adoro o Celeste, mas eu acho que o Celeste não fica no top 3. Já teve um prémio e tudo. Quer dizer, pelo menos é diferente do resto, não é? Não estamos a falar de narrativa, estamos a falar de uma coisa muito específica. Eu acho piada a isso, por outro lado. Então deixa-me aqui ver se arranjo um melhor para cortar. Tens de compensar. Eu acho que o Nintendo Labo é muito divertido, muito giro em papel. Literalmente. Estou tão bem. Uou. Mas... tendo em conta que não jogámos e é um conceito que, pelo que toda a gente diz, morre muito cedo, é tipo, constróis e fica por aí, é inovador, mas está na nossa imaginação para sempre. Está. Nos nossos corações. Ok. Boa tentativa. Não, eu só acho é que a única maneira que eu tenho de defender, e que não é a grande defesa, porque não experimentei, e vai sempre parar aí, porque eu acho que o entry point disto de ser 60 ou 70 euros é muito alto. É muito caro também, para além disso. Mas eu sinto que quando foi anunciado foi tipo, o que é que se está a passar? Sim. Não, eu achei boa piada isso. E como ideia, eu acho isto excelente. Eu, se fosse um puto, eu acho que adorava isto mesmo. Quanto às pessoas se fartarem ou não, isso vai sempre depender, vai sempre variar. Não sei, depende do estilo das miúdas. Tu não, tiveste um Telmo, não te foi parar as mãos? Infelizmente não, eu experimentei na Lisboa Games Week, já tinha os 3 packs lançados, e aquele final do veículo, acho que foi o terceiro, acho que realmente foi o melhor kit dos 3 para uma pessoa que pensa assim a longo prazo. Até porque, por exemplo, o volante depois funciona no Mario Kart. Portanto, há ali uma construção que vai para além daquele software que tinha com aquilo. Mas mesmo assim era o que tinha um software mais completo. Agora, pronto, eu experimentei num evento uma coisa já construída, portanto não tive a experiência do lado. Não tive acesso a isso. Bando fora. Ups. Bando fora? Ok. está melhor. Está interessante. Agora, temos ainda Return of the Obradin, A Way Out. Eu por acaso entro no grupo do Celeste já ter sido tão reconhecido e eu não sei se não há aqui outras coisas mais. Ou seja, eu não quero com isto também parecer que a acessibilidade em jogos não é importante. É muito importante. É, sim, claro. Cada vez mais. Mas, acho que isso é super importante. Mas não é aquilo que eu sinto que define mais este jogo, de certa forma. Sim, percebo. Sim, mas por um lado, se calhar vamos estar aqui todos a falar de narrativas daqui um bocado e isto é uma coisa diferente, se calhar é fixe premiar ou não. Porque, não sei se vamos estar a falar muito de narrativas. Tipo, A Way Out e Return of the Obradin parece ser um bocado... Ou não, o Way Out, mas vai falar mais do quê? É da mecânica. Isso é o que torna aquilo único. Pronto, ok. Então... Ainda que tenhas momentos narrativos diferentes para cada uma das pessoas. E isso é que faz com que haja um segredo. Também. É que também faz isso, sim. Isto é interessante, não é? Vou repetir, então. Return of the Obradin, A Way Out, God of War, Astrobot e Celeste. O Astrobot não joguei mesmo. O Way Out, eu estou a sentir que faz sentido estar no top 3. Não sei. Eu acho que aquilo é bem inovador. Eu penso já sei qual é o meu top 3 e acho que o Way Out está lá. O God of War, pá, é impressionante. Mas é mesmo top 3? Para mim, sim. Sim. Ou não é só tipo uma gimmick? Não é um gimmick porque afeta também, lá está, a história e o universo do jogo. Claro. Aquilo é uma viagem. Sim. Como viagem, se tu não. Ou seja. Mesmo em cinema, quando tu não cortas um plano, tu transmites ao espectador a mesma sensação que o próprio personagem está a sentir, que é a continuidade. E sim. Isso que é especial. Isso está presente em qualquer momento. E acho que foi mesmo uma coisa que marcou o jogo e que fez do jogo melhor do que ele seria se não o tivesse. Porque assim, hoje em dia, um jogo AAA, o que nós queremos é muitos planos de câmara e mostrar as ações, tudo a acontecer, os boss a aparecer, tudo com planos épicos. Sim. E este aqui... Para mim, acho que um dos pontos mais marcantes foi mesmo quando eu saio de um longo túnel, uma longa gruta, e abro uma porta e o miúdo vai correr até lá à frente para ver a vista e o Kratos vai se aproximando dele e o plano de câmara mostra o que o Kratos está a ver. Sim. É incrível. Não houve um corte para mostrar a paisagem, não houve um corte para vermos o miúdo a ver a paisagem. Não, nós continuamos ali, nem pensas na câmara. Torna o jogo muito mais pessoal e eu acho que também acrescenta algumas limitações interessantes, lá está, a nível narrativo, porque limita-te o espectro daquilo que tu vês. E há malta que detestou isso, tendo em conta os outros jogos da série, em que tanto vês os vilões como vês o Kratos, como a destruição. Eu acho que por causa disso é que, sim, queria... Agora, é assim, é uma técnica inovadora fora dos videojogos? Não, por causa do cinema. Não, sim, é claro. Fora dos pronto, videojogos. Há essa questão. Mas no que toca a AAA... Mas foi a primeira vez a trazerem isto para um AAA game. Exatamente. Por aí e já que agora já é vamos diferente. Começar a ver. Ah, pois vais. Acredito que sim. Se não for o jogo todo, vais ter sequências enormes de câmera, de plano único, sim. Então, se calhar cortar o Astrobot... Explica-me porque é que tu achas que o Astrobot é... Ou seja, tu já explicaste um bocado. Epá, mas... Foi tipo a primeira vez... Acho que foi o jogo dos que eu já joguei em VR que te sentes mesmo... E o Moss, não? Este funcionou muito melhor que o Moss, mas são coisas parecidas. Por isso é que eu se calhar estou numa de cortar o Astrobot porque se calhar não é assim tão inovador comparado com o Moss. Mas que fez de forma melhor é o que eu acho. Pronto. Mas pronto, se calhar devia ser cortado por causa disso. Talvez, sim. O que é que achas? Concordas ou achas que ainda se lutava por isto? Não, concordo. De facto, o Moss, ou neste caso o Astrobot, acaba por trazer um bocadinho daquilo que o Moss já nos tinha trazido, não é? Pois. E estamos a falar de uma dimensão de estúdio completamente diferente. Então acho que se calhar até o Moss, nesta situação, faria mais sentido que o Astrobot. Mas recordo perfeitamente aquela cena que tu trouxeste da questão da água... Que é espetacular e... São mesmo esses momentos, já. Estes momentos são muito marcantes. Mas lá está, inovador. Pois, a questão é essa. Entre o nosso, uma coisa é o nosso envolvimento com o jogo, outra coisa é o jogo que seria inovador. Por mim, cortamos. Sim, por mim também. Foi nomeado e pronto. E eu faço aquilo que fiz ainda há bocado, novamente, e visto o único apoiante de Celeste também. Antes de Celeste, não. Celeste, não. Pois é, não esqueci. Não, o Nintendo Lab já foi. Não, o Nintendo Lab já foi. Ele estava a falar de um que nem sequer está na lista. Pois é, estava a pensar no Florence e não foi. Tu querias eliminar o Florence e ele não está. Isto é que é, uma, isto é, que é trabalho de equipa. Isto é que é. Mas, olha, mas só o que eu faria por vocês. Oh! Mente fofo este. Portanto, vamos apagar, mesmo. Vamos apagar o Astrobot, pronto. Ok. Então. Falta só eliminar. Epá, é assim, eu também. E o Aberdeen, Rui, estamos aqui super seguros que eu não consigo, man. Esse para mim é o primeiro. Epá, eu não consigo dizer algo igual em videojogos. E isso para mim faz logo automaticamente esta categoria. Ou seja, o plano único é incrível, eu acho que acrescenta imenso ao jogo. Mas não é de facto novo. Há filmes que o fazem. Etc. E acho que vamos ver muito a partir de agora exatamente porque é uma maneira tão forte de contar uma história. O Way Out é excelente, eu acho que deve estar no top 3, mas ou seja, para mim, eu acho que a ideia de obrigar alguém a fazer co-op é incrível, eu adoro isso. Tipo, não podes jogar sozinho, esquece, com dois comandos. Yeah, mas não precisas ter duas cópias do jogo. Não precisas ter duas cópias. Ah, não, isso também é muito podes fazer local co-op yep. e online e só online. Com uma cópia, né? Para mim, o Obradin tem. Para mim, então peraí, então o Celeste. Eu acho que o Celeste está a cair um bocadinho nesta categoria. Sim, penso que sim. Eu pessoalmente punho o Celeste em vez do God of War. Isso sou eu. Não. Mas porque, eu como pessoa que disse os dois. Porque isso é uma técnica de cinema. É, e o Celeste, estamos aqui a premiar uma coisa diferente que é tornar o jogo mais acessível para mais gente. Pá, não sei. Mas também não vou supor. Se vocês todos acham que o God of War devia ser. Eu acho que o God of War não seria um jogo tão bom sem esta técnica. E foi o primeiro a trazê-la para os videojogos. Então acho que... Então e o Celeste, vai para a vida? Para ti? Acho que podemos argumentar que vários side-scrollers só têm um plano. Sendo que podem dizer... O que é que disseste? Desculpa. Sim, é um bom argumento. Side-scrollers também só têm um plano. Sim, mesmo aquele argumento final. Mas depois há cortes, não é? Saem do nível, vão para o mundo, é? Exato. Isso foi um batata. Foi um... Nunca tinha pensado nisso. Entre os dois eu vou pelo entre os dois eu ficava pelo God of War. Então seria God of War, A Way Out e Return of the Obradin? Por mim sim. Por mim sim. Pode ser. Ok. Estás sozinho. Então vá. E agora falta decidir o Eu se calhar, eu diria que o mais consensual... Bem, estou a dizer, se calhar é o God of War, não é? Mas eu diria que o mais consensual talvez seja o A Way Out, porque toda a gente reconhece que aquilo é inovador e diferente. Não, é de facto. Bem, pelo meu, eu não joguei a Way Out, pois, mas eu também não. Pelo o meu amor por narrativas e afins, só a ideia deles poderem deles manipularem o espectador a pensar que estão a jogar a mesma coisa e afinal há ali elementos que mudam ao ponto de eu não sem spoilers, mas há ali momentos em que há um envolvimento emocional tão grande que muda por completo tudo o que vimos para trás. Não sei se é para número 1, mas opa, acho que o Way Out, pelo menos número 2. Sim, sim, consigo perceber pelo top, sim. Até acima do God of War, diria eu, neste caso. Yeah. Mas isto é preferências, porque claro. É questão de... Porque os videojogos têm tantos problemas com a narrativa, sim. E aqui é um que faz as coisas, acho eu, bem. Exatamente, aliado à jogabilidade. Pronto, e o quem é que ganha para vocês? O problema é o Return of the Obradin. É difícil, porque eu também não joguei o Obradin, mas vocês já me venderam o Obradin. Pois é, como a mim. Estou vendidíssimo. Eu sinto que o Obradin não pode ganhar por causa disso. Tipo, pá. É só por causa. Mas o Way Out eu também não joguei, mas sei que a Ana gosta e sei o que é o conceito. Sim. Eu com o top 3 estou perfeitamente bem, agora escolheram. Pois é isso. Agora porque depois último... também dizer a técnica que usaram no God of War foi a melhor inovação do ano, bem, talvez. Não, aí é que está. Eu gosto que o God of War esteja no top 3, sim. Mas eu não sei se... Eu também acho que não é o número 1, não é? Pois, por isso é que eu até digo que a Way Out poderá estar acima dele. Eu diria que sim. Pronto, e o Return of the Obradin, o que é que se faz a ele? Ah, o último. Não, estou a brincar. Eu acho que vocês já o venderam. Só para chatear o Rui. Assim, a maneira como descreveram o jogo. Isto aqui está, outro Detroit. A maneira como descreveram o jogo, para mim, faz com que ele seja perfeitamente merecedor. Pois... Portanto, acho que fiquei vendidíssimo, quero mesmo. Eu também sinto muito isso. Eu, para mim, lá está. A cena com o Return of the Obradin é só mesmo porque eu não tenho nenhum igual, da mesma maneira que eu não tinha nenhum igual com o Papers, Please na altura, em que não há nenhum jogo que tu consigas, isto parece aquele, e aqui eu acho que é igual, acho que que é sem dúvida um criador com uma imagem muito própria e que fez um jogo sozinho durante 5 anos em que fez tudo, inclusive a música, programação, arte, tudo. E acho que se nota, é uma coisa ultra pessoal que... Sim, mas aqui estamos a falar especificamente do tratamento da narrativa. Mas transmite-se nesse sentido, porque como tem um lado autoral, acho que também provoca essa sensação, ou seja, eu acho que ele faz jogos tão diferentes de tudo o resto que o Obradinho, quando sai, de repente parece... Eu nunca vi isto antes e... Só por esse sentido, lá está. Obviamente é um dos meus jogos preferidos este ano, eu vou sempre defendê-lo nesse sentido, mas... Mas vamos fazer votos. Ana, votas em qual para primeiro? A Way Out. Telmo? Obradinho. Luís... Luís... Estou muito dividido também. Eu... Queres passar para outra? Sim, Canelo. Ok, até eu vou votar um bocadinho pensando no que eu, ao jogar, ficaria mais tempo comigo, e nesse caso seria o Obradinho, porque parece-me que a Way Out é aquele momento, mas depois uma pessoa, ok, sente que passou. Eu acho que o Obradinho, por causa das mecânicas, lá está, acaba por ser um bocadinho mais forte. Rui. Mas um bocadinho. Bem, o meu voto já foi. É o Obradinho. Tu tiveste aqui a vender o teu peixe. Se formos pela maioria, é o Obradinho, quer que eu vote ou não, qual seja o meu voto. Deixamos esse ganhar? Deixamos. Pronto. Claro. Ok. E está ganho o Obradinho, melhor inovação do ano. Maior. E em segundo e terceiro, sem ordem específica, A Way Out e God of War. Agora parabéns. Toda a gente vai ter que jogar esse. Pois, sim. Joguem é tipo lixo, ninguém gosta, vamos receber imensos. Se eu não gostar, hate. Eu volto cá. Eu volto cá. Comentários completamente malta. Não, eu um bocadinho fora da cena, eu acho que é difícil, não, pelo menos não apreciar o que é que o jogo significa. Uhum. Ok, muito fixe, muito fixe. Vamos, mas é para a quarta categoria, e a quarta categoria é mais uma categoria para brincar, uma surpresa para vocês. Preparada para mim e pelo Rui, não sou o único responsável. A categoria chama-se Tentativa Mais Desesperada de Fazer um Dinheiro Extra. E vamos falar, temos três nomeados, ok? Ok. São, nomeado número 1, os anúncios na roupa das personagens e nos cenários do Street Fighter V. Segundo nomeado, a consola de videojogos do Soulja Boy, que é um rapper. Que é uma porcaria tipo sim, da loja chinês. Sim, sim. E a PlayStation Classic. Acho que já temos vencedor. Acho que sim. Pelas reações. Portanto, acho que está bastante claro o que é a categoria, basicamente. Sim, sim, sim. Muito claro. Aquele cash grabzinho. Podia ser quase o melhor cash grab. Melhor mas cash grab, yeah. Mas estamos a falar em português. Ah, oh, não. Agora gosto. Pronto, é isto. Coisas que não deviam ter sido feitas, mas que aconteceram. Eu acho o Street Fighter, sinceramente, um candidato fortíssimo. Eu acho isto a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Quer explicar o que é que a Capcom fez? A Capcom, basicamente, inventou um novo esquema para conseguir para pôr publicidade dentro do Street Fighter V e, basicamente, é estampar as marcas e logos e coisas que eram ganhar dinheiro. Tipo nas roupas das personagens e no próprio jogo, ou seja, quando o Guile faz uma pose final na luta, ele está tipo com uma tatuagem na mão da Nike. Pronto, é um anúncio, é um exemplo que eu estou a dar. Isto surgiu, eles ainda não têm patrocínio, ou seja, não têm mesmo anúncio. Eles ainda não conseguiram os anúncios próprios, aquilo claramente, os anúncios internos da Capcom apenas. Ok. Mas claramente é uma tentativa de género: olha, nós fazemos isto, se vocês quiserem. Quiserem, venham cá. Tu podes desativar isso, mas à partida está ativo assim que abres o jogo. E ganhas fight money, dinheiro virtual. É incrível, jogo, é incrível. Se tu deixares aquilo ativo. Ah, oh, pá, isto é tipo product placement de mais sujo. É incrível. O único exemplo que eu quero dar, vocês sabem que é o Dalsim. Sim, sim. Ele tem um símbolo numa das caveiras que ele tem no colares. Portanto, há uma caveira de um ser humano tem um símbolo estampado de uma publicidade. Parece a gozar, parece que isto é de Onion, mas... Sim, isto passou um bocado ao lado. É muito bom. Então, mas quer dizer, eu estou a jogar Street Fighter V e ele estica a mão e eu vejo lá do género Devil May Cry 5 vai sair em março de... Para já, faz pressa. Esperemos que sim, isso é o potencial. Se isto fosse a tentativa com mais potencial... Sim, eu nem sequer evitar estas coisas para eu não lhes dar ideias. Não, mas já tiveram as ideias, claro. Pois, eu vi assim. Como é que a Capcom... Opa, não só isso, é o Street Fighter V, que é tipo um clássico gigantesco. É assim, dois passos à frente, três atrás. Yeah. Só para falar de um segundo, o Soulja Boy é um rapper que tinha uma música muito conhecida, o Crank That, ou como é que chamava aquilo, nos anos 2000, e o gajo está com. Tem uma marca que é o Soulja, não sei o que, é o Soulja Watch, Soulja. Isto era a Soulja Console, ou Soulja quê? Soulja Box, uma coisa qualquer. Acho que já foi mandado abaixo, já retiraram aquilo. Ele inclusive tem pessoal atrás dele legalmente, porque tudo o que ele está a fazer é ultra ilegal. É tudo jogos. São basicamente uma consola com uma data de emuladores merdosos lá dentro. E pronto, e é isto. E foi caçado. PlayStation Classic é o que é. Sim. É um cash grab enorme. É um cash grab mal feito, mal lançado, demasiado caro. Pronto, de forma resumida. Vamos a votos. Vamos a votos. Ana. Qual é o mais desesperado aqui destes? Desconhecia o caso do Street Fighter. Também pensei. Mas parece-me escabroso demais para uma Capcom fazer uma marosca destas. Mas não obstante, PlayStation Classic receberia aqui uma menção honrosa. Sólido segundo lugar. Sim, um sólido segundo lugar. Ok, então o teu voto é os anúncios do Street Fighter? Sim, faz-me muita confusão. Telmo. Bem, eu soube da história dos anúncios do Street Fighter, aliás, soube disso através de uma imagem do Dalsim com a caveira. Cá está, a imagem. Foi realmente uma coisa... Pronto, e que os próprios jogadores estão a rejeitar também, felizmente. Uhum. A PlayStation Classic realmente foi um produto lançado atrás de uma moda, de consolas mini, clássicas, com muito melhor emulador. Sim. Mas esqueceram-se de pôr lá os jogos que as pessoas queriam jogar da PlayStation Classic. Que eram imensos e que não é o facto de haver. Não é o facto de haver versões deles melhores na PS4 que teria prejudicado isto. Portanto, acho que houve aqui um oversight. Os jogos. Agora, sim, acho que pior cash grab é o do Street Fighter. Ok. Eu também voto claramente Street Fighter, Canelo. Bom, eu sou obrigado a votar no Street Fighter também, porque eu custa-me acreditar que a Capcom faça uma coisa destas, porque tem um ano em que lançou o Monster Hunter World e lança uma coisa inacreditável que é o Mega Man 11 e é bom. Yeah. Que é uma coisa que ninguém estava à espera que lançassem, mas que fosse mal. Mas depois do final do ano, eles agarraram em todos os franchises que eles têm, lançaram o melhor jogo dos últimos anos, sim, para cada uma. Sim, sim, exato. Mas depois duraram séries e depois fazem isto. Eu quero muito votar na PlayStation Classic, muito, porque isto é aquela jogada à Sony quando está no topo de. Os outros estão a fazer, eu também vou fazer. Who cares? Não interessa. Isso custa muito dinheiro. Exato. Mas não, vou ter de ir para o Street Fighter. Ok, Street Fighter. E o Street Fighter está a ganho, Rui, mas diz lá. Pronto, mas sim, eu só quero dar um disclaimer. Eu tenho um PlayStation Classic. Só quero dizer isso, mas isso é porque eu tenho uma doença. Mas, ok. Não, mas eu não comprei a 100 euros, comprei a 60, porque não sou um psycho. Mas eu acho é que, sem dúvida nenhuma, aquilo é um cash grab. Ou seja, eu comprei pelo lado colecionismo, porque foi a minha primeira consola à série. Eu ia perguntar, quantas vezes jogaste? Não, ainda não joguei muito, porque comprei muita. Recentemente, foi tipo 2 semanas. Mas já é um sinal de qualquer coisa. Não, mas é a mesma coisa com as outras. Eu também tenho. Mas isso é o que acontece com estas consolas. Eu comprei as outras duas e não pego nada. Joguei tipo. Pá, tipo uma semana. Yeah. Com força e depois a NES ainda jogo bastante ainda eu só tenho a SNES mas ficam tão bem na prateleira, acho que o meu mesmo bem não, mas a cena é que eu gosto de saber que aquilo existe, mas no fundo eu gosto do colecionismo da coisa. Mas não tenho, não sou esquecido, aquilo é mesmo um cash grab sem dúvida nenhuma. Não tenho jogos que toda a gente quer. Tem 3, talvez, ou 4. E o teu voto é? O meu voto é Street Fighter. Street Fighter ganhou com unanimidade. Esta seleção é horrível, porque estamos todos a querer votar pela PlayStation Classic e não podemos. Mas é possível. Parabéns, Capcom. Parabéns, Capcom, exato. Yeah, Capcom ganhou. É possível que a PlayStation Classic volte noutra categoria. Ok. Talvez, depende das nomeações. Vamos fazer uma pausa agora. Obrigado. Ok, vamos passar para a quinta categoria desta noite. Maior desastre. O que é o maior desastre? Tanto pode ser um jogo que é mau, como um evento, como um acontecimento, um lançamento, o que quiserem, qualquer coisa que tenha acontecido no mundo dos videojogos que seja mau e desastroso. Canelo, podes começar tu com os teus nomeados? Posso, sim, senhor. Eu vou começar pelo... as minhas duas escolhas são muito pessoais. A primeira é, sem dúvida nenhuma, mas sem qualquer tipo de dúvida, sei que aconteceram muitas coisas más na indústria, mas para mim o lançamento do Fallout 76 está muito próximo do que é uma grande desilusão em todos os níveis. É um desastre completo, sim. Não só o jogo em si, mas também todo o trabalho da Bethesda dentro e fora do jogo. Sim, tudo à volta. Tudo. É um belo pacote de merdoca. Sim. Fallout 76. E aquilo que me chateia mais é que vem evidenciar uma coisa que eu tenho sentido desde o Fallout 4, que é a Bethesda a perder um bocado a qualidade, ao mesmo tempo que... Bethesda, não as Animax, não o grupo todo, porque bolas. Temos o Doom, o Wolfenstein e o Prey e afins. Mas a ideia de que eles estão cada vez mais convencidos, e o Fallout 76 acho que vem na melhor altura possível, antes se calhar do Starfield e do Elder Scrolls 6, que é para eles um bocado abrirem os olhos e pensarem, ok, se calhar é melhor começarmos a pensar no que estamos a fazer. Ter um bocadinho mais cuidado. Exato. A minha segunda escolha também é muito pessoal. Vamos logo assim. Deixa dar a volta. Que é para ver se... Okay. Desculpa, pronto. Não, é que alguém pode anular a tu e depois das outras. Estás a ver? Deles. Não, mas vamos lá. Sim. Eu tenho o Plágio. Okay. Sacana. Do Philip Mewson. Bolas. Fala aí só uma frasezinha a explicar o que então, é. Então, o Philip Mewson fez uma review enquanto reviewer para a IGN do Dead Cells, que foi apanhada por um outro canal, que era o Boomstick Gaming, que tinha feito uma análise que era idêntica antes disso, da dele. E depois veio-se a ver, e tinha sido um óbvio plágio. Descarado. E depois veio-se a ver, e ele já não tinha feito isto muito mais vezes. Foi para o Metroid, não foi? Até do FIFA tinha. E pronto, e isto no sentido, para mim, desastre, no sentido em que de repente fala-se, não se fala só disto, fala-se da maneira como os jogos são vistos por toda a gente, no ponto de vista dos reviewers, o que é que está por trás, etc. E acho que isso foi, pelo menos, foi uma conversa durante... Agora que a internet isto é muito rápido, mas durante aquela semana foi um hot topic e pronto. Ok. Ana? Ora, eu trago o Fallout também. Ok. Não por experiência própria, tenho que acrescentar, eu não joguei o Fallout. Sim, eu também não. Mas isto é uma opinião do Future Behind e de facto... a pessoa que, um colaborador da Future Behind, que escreveu a análise, antes de entregar a análise, estava ao ponto de quase chorar. Ele é um grande fã de Fallout e tal foi a desilusão que ele sentiu mesmo, pronto, que não queria lançar aquela análise porque estava mesmo, de facto, a demonstrar o quão mal o jogo. Depois há aquele período também que as pessoas não sabem muito bem o que achar em relação ao jogo, porque... ainda não está tudo junto, não é? Ainda não há alguma opinião coletiva. E não acreditas, já estão acreditas que o jogo pode ser tão mau. Eu acho que é um pouco isso, tu ficas um bocado cético. Será que sou só eu que estou a achar que o jogo está péssimo, não é? E só depois, mais tarde, é que começas a perceber. E eu sei que, de facto, ele teve este problema com o Fallout. Uma das coisas que ele disse também é que o jogo foi antecipado, que não devia ter saído tão cedo. Eles deviam ter esperado pelo menos mais um ano para lançar o jogo. Pelo estado da coisa, mais do que eu. Mais do que eu. Sim. Ok, Telmo? Bem, só para dizer que no meus jogos houve uma experiência muito parecida, portanto, vou concordar. Bem, só para acrescentar um jogo à lista, temos o... Quer dizer, Ana, não sei se queres dar um novo ou repetes o Fallout. O Fallout é a opinião do Future Behind e eu quis trazer, pessoalmente, o Sea of Thieves. Sea of Thieves. Ok. Eu também tinha isso na minha lista anterior e acho que merece estar na... Porquê? Já agora, para quem não sabe, não sei se queres explicar... Eu, no meu caso, estava à espera de um jogo muito, muito mais desenvolvido e toda a parte de co-op, a parte dos cenários, Eu acho que toda a experiência está muito medíocre para aquilo que era esperado do jogo. Houve um hype muito grande em torno do jogo. A Microsoft fez questão que o jogo saísse logo day one, fosse lançado com o Game Pass. Sei lá, houve um hype muito grande e depois não respondeu. Sim, isso. E para além disso, é um jogo da Rare, que é um estúdio que tem um, quer dizer, um pedigree. Fez tipo grande. Milhões de jogos fixos. Bons, sim. Da década dos anos 90, os Banjo-Kazooie, os Donkey Kong e uma data de outros. E já não é propriamente o mesmo estúdio agora, não é? Sim, sim. Sim. É a marca. Portanto, as pessoas estavam com muita fé porque era o regresso deles e pronto, e o jogo é uma ilusão. Sim, e acaba também por ser. Acho que a Microsoft também se estava a apoiar bastante neste jogo, não é? Como exclusivo, e depois acabou também por não responder. Sim, muito mesmo. Telmo? Bem, então eu iria acrescentar o Ark Survival Evolved na Nintendo Switch. Okay. Nós recebemos isso também, pois. Exato, que veio parar os meus jogos. Yep. E, ok, isto é fixe, não sei bem o que é que se passa. Bem, basicamente é um port que não acabaram de fazer. Basicamente, o jogo não é jogável de todo, a câmara, tudo corre 5, 6 frames, não é? Sim, assim. Tudo corre mal. 5, 6 frames. Basicamente, o nosso reviewer ainda está traumatizado. Portanto, ele agora vai sempre. Ah, mas tenho certeza que vai ser. Calma. Como o Ark, nem tudo é o Ark. Como o Ark, só há este. Foi uma adaptação tão má e está a full retail price em qualquer loja. A 60€. Quero apenas sublinhar que o jogo na PlayStation 4, eu analisei na PlayStation 4, já não corria muito bem. Agora imagina na Switch. Sim, ele já na PS4 já não era um grande porte. Não, já tinha. É? Mas na Switch é simplesmente injogável e pronto, é um grande desastre. Sim. Um ou dois meses depois do Warframe, que corre, acho que até corre bem, apesar de ser. Sim. Ah, basta ver os portes da Panic Button, que são maravilhas técnicas na Switch. Pois. Sim. Ok, vou eu dizer então um dos meus e acho que é inevitável não falar. É inevitável falar. Inevitável. Exato, é assim que eu queria construir a frase, não é? Sim, sim, tens que falar. É inevitável falar do Crunch na Rockstar Games e a tortura que aquelas pessoas tiveram que sofrer para lançar o Red Dead Redemption 2. E que a Kotaku expõe num artigo gigantesco e que vale a pena ler, e toda a gente já sabe que os, como é que eles chamam? Os gajos de os Housers são malucos. Sam and Dan Houser. Canelo, queres nomear mais um? O Rui teve a amabilidade de me roubar aquilo que eu considerava ser um problema muito pessoal. Obrigado, Rui. Ah, sim. Mas não sei, assim. Eu acho que vou por uma coisa que me tenha chateado, e uma coisa que me chateou, eu acho que não vamos estar todos de acordo, mas chateou muito o facto de o Nintendo Online ser tão desinteressante. O facto de não é nada, parece-me que não é nada de especial. Okay. O preço é muito acessível, sim, preço é mas é pá, não é nada. Eu não sei como é que eles. A Nintendo não quer copiar, eu percebo isso, mas ao mesmo tempo parece que lança o Wii 2.0, exato, do género. Ah não, nós agora aprendemos a fazer online, e depois lança tipo uma aplicação para o telemóvel. Era só meter lá wireless. Nintendo 64. Por exemplo. Sim. GameCube. Ah, e sim, outra coisa, não há Virtual Console, por enquanto. Não vai haver. Sim, não vai haver. Eu também acho que não vai haver. Pronto, obrigado. Pronto, é por isso. Mas este serviço NES tem potencial de crescer para SNES e por aí fora. Esperemos. Né, a longo prazo, porque assim, se viesse tudo agora, para o ano já não estavas a pagar. Claro. O que é que tu sabes que nós não sabemos? Ah, nada. Ui, Inside School. Mas pronto, sim, pessoalmente enervou-me um bocado o Nintendo Online. Só porque teorias. Eu comprei console em 2018, então defendi muito, e continuo a defender muito a Switch, e acreditava neste sistema online, mas... Ok, claro. Uf. Rui? Bem, eu tenho aqui dois que eu considero muito importantes. Espero que só alguém mencione. Só pode dizer um, yeah. Porque eu vou ter que escolher um. eu acho que este é um assunto um bocadinho mais difícil de falar, mas houve várias vezes ao longo deste ano histórias sobre as culturas um bocado mais sexistas e mesmo homofóbicas ao longo dos estúdios pelo mundo inteiro. O exemplo que eu trago à mesa é da Riot Games, que foi visto como sendo um dos piores casos que existe. Eu também tinha esse para nomear. Boa, acho que é importante. Ana? assim, de repente lembrei-me também do caso da Telltale. Acho que... Eu acho que ninguém estava à espera, eles tinham prometido tanto. havia muito ainda por sair, nomeadamente o Wolf Among Us 2. Eu acho que todos nós ficámos assim. Acho que essa história marcou o antes, de certeza absoluta. Toda a gente falou disso. E principalmente porque veio de lado nenhum. Ninguém estava à espera. Um bocadinho. Eu também lembro de ficar um bocado chocado com isso. Também saiu o episódio 3. Sim, foi assim, foi de género. Vai sair o episódio 3. Oh, e afinal o estúdio foi todo bom. E ninguém tem dinheiro. Ah, sim, exato. Não é inimizações. Vão voltar para trabalhar. Telmo, tens mais algum? Bem, eu não diria desastre, neste caso foi mais uma desilusão pessoal, vá. Só para falar de eventos, a Comic Con Portugal. Shots fired! Isto porque, depois da mudança para Lisboa e que se prometia uma grande cidade da pop culture e de uma data de coisas, o que nós tivemos foi uma data de tendas brancas, com mais condições, especialmente para os videojogos. Estava muito calor nos dias. Sim. Os estúdios indie estavam numa tenda que basicamente tinha só cobertura. Então, de manhã, o sol dava reflexo nos monitores de uns e de tarde dava reflexo nos monitores de outros. Portanto, não mostravam os jogos. Portanto, achei que foi um evento muito abaixo do que foram as Comic Cons Portugal anteriores. Gosto deste nomeado. E, portanto, foi uma desilusão. E muito bem, acho que faz falta uns nomeadozinhos portugueses. Estamos sempre a falar das coisas que acontecem lá fora. Sim. A nossa realidade também é importante. Havia outro que eu poderia falar, mas... Mas é tarde demais. mas olha, faz uma nomeação de nomeação. Ou seja, podes só mencionar. Mas só no final, se calhar só no final, para nós decidirmos agora. Ok. Eu não vou dizer mais nenhum, oficialmente. É tudo um... Há um que eu acho... Não, acho que devemos acabar. Pá... Não chegou aqui e não se põe mais. Diablo Immortal correu fixe, então. Ok, está bem. Diablo Immortal, pá, fogo, pá, pois é. Querem pôr esse? Não, não pode ser. Não, é assim, vá. Pode ser o Diablo Immortal, mas eu chumbo logo esse. Eu sou um bocado contra. Está nomeado, mas ao mesmo tempo está nomeado. Não, mas eu não mando. Eu acho que esse aí é... explodiu por causa da raiva... absurda dos fãs, de forma injustificada, infantil. Eu não sei se é assim 100% injustificado. Eu sei que não é 100%, eles cometeram um erro de mencioná-lo ali, mas aqueles é um bando de miúdos irritados que... Os jogos do telemóvel merecem existir, quer que gostamos ou não. Sim, eu acho que é uma questão de timing. É uma questão de timing, sem dúvida alguma. Sim, eles cometeram um erro, mas o que é desastroso aqui? É o contexto. É só o anúncio? Não, porque é teres uma empresa do tamanho da Blizzard, que já devia conhecer os seus consumidores, que pede um preço de entrada para um evento que é sempre focado em PC gaming. Sim. E depois lança um jogo que tem o aspecto de jogos. Sim, mas isso é desastroso. É tipo, é a coisa mais grave que aconteceu este ano. Uma empresa ter anunciado um jogo de mobile num evento deles. É que eu não acho que seja assim tão mau quanto isso. Mas claro que não é um bom timing, eu estou de acordo, não me canso de dizer isto, mas não sei, eu acho sempre muito exageradas as reações anti-telemóvel e eu não gosto muito de jogos de telemóvel. Mas eu não sou anti-telemóvel. Não, mas eu acredito que os fãs de Diablo sejam um bocadinho anti. Se não são anti-telemóvel, se não eram, agora são. Estás a perceber? São PC muito fechados. Eu não estou a falar necessariamente do jogo em si, eu não tenho nada contra o jogo. Eu acho que é mais no sentido em que a empresa como a Blizzard deve saber o que é. O que é que está a lidar e deve saber o seu público. Sim. E acho que isto não pode ser uma surpresa para eles. Claro. Eu que gosto de Diablo de uma forma mais passageira, só joguei o 3, adorei, mas não tenho grandes cenas aqui. Eu assim que vi que era telemóvel e vi o que é que era para fazer, eu fiquei... És tu, mas não precisas causar uma birra e... Não, obviamente que não, mas pronto. A questão é a maneira como tudo é lidado, estás a ver? É a maneira, tu fechas o festival com isso... Pois eu sei, mas eu acho que devíamos viver num mundo onde... É o nosso Alien Blackout. Devíamos viver num mundo... É o nosso Alien Blackout. Onde anunciar um jogo para um telemóvel não é causa de birra. Não. Pronto, é mais isso. Eu acho que... Sabes? Sim, mas... Olha, para um bocado para explicar, eu vejo um bocado o que a Bethesda fez com o Fallout Shelter. Eles anunciaram Fallout Shelter, a gente ficou com medo, eles depois, ei, Fallout 4. Eles fizeram bem, fizeram uma coisa bem. Sim, e é um jogo que na verdade não tinha propriamente cópias na altura. Apareceu do nada, foi lançado naquele dia, tipo, ah, é de borla, podes experimentar. Passou. E é engraçado. E é especialmente desenhado para telemóvel, e este parece ser uma adaptação estranha do que é o PC, pois, para telemóvel. Também, exato, também é essa questão. Há várias questões. Ainda há a cena que já foi mandada abaixo, mas há a questão de que há ideias que aquilo possa ser um build antigo da mesma empresa que está, porque não é Blizzard que está a fazer o jogo. Mas acho que isso também já foi desmentido. Pelo menos eu vi muitos devs a dizer que isso é tanga. Sim, eu penso que também foi desmentido, mas. Bom, eu não está nomeado, felizmente. Não temos que discuti-lo. Fallout 76 são os nomeados. Fallout 76, o plágio do Philip Mucin enquanto reviewer para a IGN, o Sea of Thieves, o Ark Survival Evolved na Switch, a Crunch na Rockstar Games, Nintendo Online, a cultura sexista dos estúdios como a Riot Games, a Telltale e a Comic Con Portugal. São os nomeados. Uou. Quais são os três piores desastres? Deste ano. Foi um ano muito desastroso. Foi. Não, a gente já fala dos milhazinhos aqui, um bocado. Houve boas coisas. Já contentamos compensar. Pronto, o que é que. Eu acho que se falar o 76, inevitavelmente está na lista, portanto acho que devíamos pô-lo já a amarelo. Está no top 3? Está sem dúvida no top 3. Portanto, eu atenderia top 3, sim. Top 1. É isso, estou a dizer, top 3 mesmo. Acho que já tem um lugar no pódio. É todo um circo de porcaria. É o mail que eles mandaram. É tudo. O rumor de como trataram. Também, acho que o rumor também está mal. Eles terem oferecido, já não é o número de Atoms, que é o dinheiro virtual do jogo, que não dá para comprares aquele saco dentro do jogo. Epá, há tudo uma cena. Responde a 5 dólares, não é? O frame rate podre, quando olhas para o chão, andas mais rápido. Pelo visto, houve um bug agora que permitiu, porque tu podes mandar bombas nucleares. Sim, que não podias mandar bombas nucleares. Não, mas podias, só que a questão é que, pelos vistos, o código. Eu não tenho acesso a isso, mas pelo visto, o código que estava associado a isso pode ser partilhável, então toda a gente decidiu fazer ao mesmo tempo. E se crashou o servidor. Ah, isso também vi isso. E aparentemente, pelo menos temporariamente, retirou a hipótese disso voltar a acontecer. E a questão mais meta, que é até hoje, até 2018, né? Falava-se sempre de Bethesda com algum carinho, e de repente Bethesda mudou por completo. É tipo a empresa mais ridícula do planeta Terra. Temos sempre a EA, não é? Sim, certo. EA é um clássico. E não falámos da questão do Battlefield 5 também, todo aquilo. A EA tem um lugar cativo, não é? Exato. A EA terá sempre, sim. Mesmo quando a EA faz coisas boas, há sempre maneira de fazer alguma coisa mal. Bom, o que é que acham que é mais incontornável como desastre deste ano? Desastre? Pá, sim. Sendo que... Eu acho que há coisas aqui mais graves que se sobrepõem sempre, que é tipo o crunch, a discriminação e sexismo nojento da Riot Games. Também. O Telltale... que afetou uma data de gente. Sim. São coisas nem que seja pela conversa que surgiu à volta disso. São coisas muito reais que se calhar é impossível, pá, não sei. E tipo, a Comic Con apetece-me nomeá-lo, mas será que por um lado eu não se calhar fui apetece-me. Agora penso-me bem, ganhou. Não, aqui a questão é que, pensando de um ponto de vista nacional, não tenho assim mais nada que me ocorre. Pois a questão é essa, é que não há mais nada a nível nacional. Mas também não. Não é uma coisa comparável a um evento que era bom e perdeu alguma qualidade e assim, para além de passar a custar o dobro. Comparar para além de se passar ao mesmo tempo do Motel X, o melhor também, festival de cinema. Acho que este ano já não vai ser ao mesmo tempo, mas pronto, mesmo assim. Vai. Marcaram para uma altura, vai ser fixe. Pronto, mas anyway, acho que não é comparável às tragédias que houve na indústria em geral. Eu acho que era mais pela facada do que propriamente pela seriedade de... Sim, para dizermos que nós estamos atentos. Sabe que eu próprio disse? Foi uma desilusão. Pronto, foi. Então se calhar cortamos. Foi a facada do género, ainda te podes curar, mas para a próxima. Eu acho que foi uma boa nomeação, no entanto. Okay. Então fazemos um top 3, não é? E os artistas às escuras? É já? Fazemos um top 3. Os artistas, o pessoal que fazia as suas artes e pagavam, já não sei quanto é que eles pagavam pela mesa, não tinham luz. Portanto, é verão, não é? O sol passa pela tenda, tirando no dia que estava nublado e não se via a arte deles. E uma sorte. Houve artistas a comprar candeeiros. Enfim. Peraí, isso parece um dos piores desastres. Ok, acho que isto. Enfim, não vale a pena. Pronto. Okay. Será melhor. Seja como for, nem que seja a conversa aí, a nomeação. Acho que é giro. E o nosso choque também, não é? O nosso choque. O Philip Mucin, enquanto plagiador, será que é top 3? Eu só acho que é tipo, pela conversa que gerou, Eu não sei se é top 3, mas eu acho que pela conversa que gerou foi importante. Tinha de estar pelo menos aqui. Porque é, vocês fazem análise, eu acredito que isso seja super pessoal para sim, vocês. Certo. Sim, mesmo. Porque eu acho que isto, gajos como estes que aparecem, que ainda por cima não assumem a culpa, dizem inclusive, qualquer um de nós vai tirar a inspiração ao outro lado. E isso, inspiração, não significa... Pai, e um gajo está numa posição que muitos de nós gostávamos. Exato. Ele podia viver um gajo, que veio precisamente do nada. Tinha um canalzinho no YouTube. Pois, exato. E foi contratado pela IGN e depois, de repente... Plageia. Como responsável das reviews da Nintendo. Da Nintendo. Sim, era responsável, pois é isso. E depois a própria forma como ele ligou. Não, a forma como ele ligou é que... Olha, já agora, tentem encontrar, esta foi a única que encontraram, tipo, é pois. Mas ele ainda hoje não admite. Não admite. Continua com o seu canalzinho no YouTube. Tem sempre montes de comentários péssimos. Claro. Isso vai sempre acontecer. Pois, claro. Quer dizer, vai sempre, eventualmente esquece. Criou uma comunidade de haters e assim, esquece, pronto. Mas nem que seja, lá está. Mas é muito mau, era o trabalho dele. Sim. E quer dizer, bolas. E não tive trabalho nenhum. Frustração. Mas não sei se é top 3. Nintendo Online eu acho que devia ser gostado. Eu também percebo, mas tipo, não é o melhor. É mais ilusão do que mais ilusão do que Não foi nada de especial. Não magoou ninguém. Não foi do género. Instalas a Nintendo Online e aquilo paga, tipo, breaka-te a consola. Se foi nada online, desse género. Pelo que eu ouvi falar, se for o online de Smash em Wi-Fi, talvez. Em Wi-Fi, sim, mas eles mandam logo. É pá, arranja aí o. A ligação. Eu acho que como também tem um preço tão barato de entrada, eu acho que não é assim um risco muito grande. Mas ao mesmo tempo acho que isso é uma desculpa. É verdade. Pois, mas não é. Ser bom, não é? Mas seja como for, acho que... Sim. Eu aceito. É, eu aceito. Não sei. Se calhar o Ark também. O Ark, eu acho que da maneira como vocês estão a descrever, tipo, isso parece um desastre autêntico. E não é um desastre que eles têm este ano. Eu não sei se isso marca uma indústria ou marca um ano. Tecnicamente são dois, porque agora este e o novo, o Atlas. Sim, acho que o Atlas também é um desastre. O problema é que o Atlas acabou de sair. Sim, podemos dizer que é o estúdio do Ark. Porque eles acabaram de lançar. Eles ainda não resolveram bugs com o Ark, nem sequer na PlayStation, eu nunca mais nunca vou resolver. Mas já lançaram outro e que está péssimo, e que eu tenho amigos youtubers e streamers que vamos lá ver como é que isto está, e estão desiludidíssimos. Eu tipo, mas como é que estás desiludido? Não viste o que eles fizeram com o Ark? Não, tipo, as pessoas achavam que isto iria... Não. Este estúdio não vai muito longe. É pelo menos em termos de qualidade. Pois. Em público... Tem tido. Não, o Ark foi popular. O Ark foi uma altura que foi popular. O problema é as adaptações. Exatamente. Mas ainda assim. Isto vai ser difícil. Eu só não acho que seja top 3. Pronto, sim, esta também não seja top 3. Também não. Para o ano estaremos cá outra vez para falar do novo jogo que eles lançaram aqui na Atlas, que entretanto lançaram as Switch. O Atlas corre, é um PowerPoint. É um PowerPoint, exato. Tens de fazer escolhas. Mostrou a oportunidade. Ok, então é assim que fora. Sea of Thieves eu gosto como nomeado. Gosto. Acabou a minha frase. Agora, não sei se é tão sério, mas no entanto apetece-me dar-lhes este prémio. Ou pelo menos a nomeação. Eu acho top 3. Eu acho, tendo em conta. Não é top 3. Fallout e Ark. Pá, sim. Sea of Thieves é, pá, é também desilusão, se calhar. É desilusão, mas era jogável. Este era dos jogos. Eu tenho amigos jogar. Que ainda o jogam. Pronto, é um jogo limitado, mas dá para as pessoas se divertirem. Não e melhorou ligeiramente, não foi? Sim, já tem sido alguns updates, continuam a trabalhar nele. E teve elementos de história, entre aspas. Estás, Ana, estás bem com cortar? Estou. Ok. Então, se cá cortamos. Ok. E, portanto, agora, neste momento temos o plágio do Flip Mucin ainda, o crunch na Rockstar, a cultura sexista dos estúdios Riot Games, como a Riot Games, e Telltale. Isto é tudo top tier. Desastre. É. Sim. Realmente. São todos bons desastres. Bons desastres. A crunch da Rockstar, eu fiquei um bocado chocado com o artigo da Kotaku. Não sei se vocês leram, mas aquilo é mesmo. Aquilo é fortíssimo. Pá, e é absurdo, e depois tu jogas o jogo e percebes porque é que houve tanto crunch, não é? Não sei, eu não consigo me livrar desse já. Tipo, a cultura sexista também acho que é um problema. Eu, pelo menos para mim, levo bem a sério essa cena. É um problema cena, geral. Acho que... São dois problemas gerais. São dois, O problema, a Rockstar apenas foi mais... falado porque houve Crunch em todo lado também. Eu próprio já tive Crunch e nem sequer foi em videojogos. Todos já tivemos de uma maneira ou de outra. A informática está imediatamente associada. Mas eu acho que tem mais a ver com. Eu não sei se. Eu penso que isto. Alguns dos relatos já eram mais antigos, mas eu lembro de histórias do pessoal falar. Da altura do GTA 4, em que se um dos housers fosse ao estúdio, tu tinhas que lá estar. Sim. Isso está tudo no artigo. Está tudo lá no artigo. É surreal. Porque isso é muito mais do crunch. Isso é tu sentires que tu perdes o teu trabalho se não deres... Se não tiveres lá. Eles não têm nada para fazer e vão lá fazer horas no estúdio para não dar ar de preguiçosos. Isso é um bocado surreal. Ou seja, todos nós já de certeza demos o amor à camisola e trabalhámos mais do que devíamos. Não, mas já muita gente teve certeza assim. Mas quando sentes que o teu trabalho está... Mas em que é que isso é assim tão diferente de uma Apple, por exemplo, no tempo do Steve Jobs? É verdade, mas é mais no sentido de tipo da conversa. Por exemplo, uma coisa que eu gosto em relação à conversa, acho que é uma boa discussão para se ter. Isto é muito positivo, falar-se disto. Sim, porque é positivo que estas histórias apareçam, porque o grande problema é isto ser o normal. É isso, claro. É que este o tal crunch é normal. Eu já no passado distante, felizmente, já estive num cenário em que estávamos a trabalhar entre 10 a 12 horas e veio-nos pedir um esforço adicional. Yeah. Uau, este é o problema. Sim, isso é um esforcinho, é só mais um. Pronto. Isto incluía fins de semana. Atenção, não havia fim de semana para ninguém, não? Era de segunda a domingo. Uau. Portanto, isto acontece. Isto acontece em Portugal. Pois. Claro. Pois. Portanto, o grande é bom é isso, isto não ser visto como o normal. E eu acho que o grande choque também vem de ser a Rockstar, que nós idealizamos um bocadinho, vamos ser sinceros, mas que já havia muitas histórias antes, apenas já não tinham passado mas à conversa. Mas tinhas o hype do Red Dead Redemption, tu não querias ouvir que os criadores do jogo estavam a passar. Não querias ouvir aquilo. Acho que é mais por isso. Duas semanas antes do jogo sair. É isso, é do género. Eu vou gostar. Mas isso é, eu acho que acima de tudo estar-se a falar tanto sobre isso como se falou, e mesmo a nível das culturas de estúdios tóxicos, acho que o mais importante é estes relatos saírem cá para fora e que se fale tanto sobre eles como se deve falar. O plágio de Filipe Mewsin se calhar está a descair aqui na importância dos nossos nomeados ou não? Eu acho que sim. Pronto, é uma bosta o que ele fez. Sim, mas é quase muito não mesmo. Dá para competir com outras coisas que aqui que são problemas tipo graves e que duram um bué de tempo. Porque se nós formos ver, isto foi um problema de um gajo, não foi? Exato. Um problema da IGN. Não andaram atrás dele e não supervisionaram como. Mas isso é difícil. Confiar no funcionário, vá. Exatamente. Mas que empresa é que confia no funcionário? Não é? Sim, e ele, na primeira, é responsável pela secção dele, não é? Pelo que eu percebi. Mas a questão é essa: ele estava numa boa posição e aproveitou-se essa boa posição para ter menor esforço possível. E nós estamos aqui todos com sites e páginas assim, obviamente muito mais pequenas que a IGN, e queremos esse destaque e queremos... Mas a verdade é que ver isto acontecer, quando nós nos esforçamos tanto para escrever e para conseguir as coisas, e a malta parece que brinca com o trabalho dos outros. Acho que é mesmo isto, é brincar. Aqui há um bocado isso, alguém tinha um trabalho que nós gostaríamos de ter. Sim. Não dar valor nenhum a esse trabalho. E nós, que damos tanto... E nem sequer admitir. E não admitir. E não admitir. Sim, é exatamente. A menos dizer, usar com a vossa cara toda, adeus. Pronto, estava bom. Tchau, estou naquele canal. Então, se calhar cortamos o plágio. Mas sim, podemos cortar porque é muito pessoal, mas eu acho que sim, acho que merece ser cortado. Pronto. Portanto, temos ainda. Temos quatro crunch que não está logo. Crunch na Rockstar, temos a cultura sexista de Riot Games e temos a Telltale. E eu agora vou dizer uma coisa revolucionária. Que eu acho que deviam ganhar estes três. Oi? Não, o Fallout está supostamente fechado. Ah, ok. Não, está fechadíssimo. Eu acho, na verdade, que estes três deviam estar no top 3 e o Fallout 76 cair. Tipo. Opa! Deixa-me explicar porquê. Porque. Epá, mas isto é um bocado injusto, porque tipo, o Fallout 76 é um desastre, mas acho que é só. Eu acabo por ser só um jogo que é uma merda. É um franchise que toda a gente adorava, etc. Mas tipo, eu não consigo comparar Fallout 76 com o crunch da Rockstar, que destrói a vida das pessoas, cultura sexista de Riot Games, que é um problema que dura para sempre e nunca mais vai ser curado, a não ser que se esforce muito e lixe a vida das pessoas, e a Telltale, que também lixou a vida de uma data de trabalhadores e mandou abaixo um estúdio e um jogo que toda a gente adorava. Como é que se compara? Tipo, eu percebo que Fallout 76 tinha sido um desastre, e foi... Podemos dar um prémio honorário para maior desastre em videojogo, em forma de videojogo. Exato. Esse é o Fallout 76. Não sei, é porque é a natureza desta coisa, desta categoria, que é um bocado... Sim, é um bocado mais larga. Quando tu comparas um jogo, qual é a importância de um jogo ser mau comparado com as outras cenas? São os milhares de fãs. Pois, está bem. Pois, já sei. Sim. Eu percebo isso, mas... E depois a chorar. Este jogo, certamente, também teve muita gente a fazer crunch. Sim. Para que ele saísse naquele dia. Exatamente. Só que não vem cá toda a gente a maltratá-los. E que no dia a seguir, o trabalho deles foi uma porcaria. E também caindo em cima deles, de certeza. Pronto, ok. Isso aí, talvez. Estás aí a puxar um bocado a corda, mas... A questão é, não temos um artigo da Kotaku a provar, mas a verdade é que isto é muito provável ter acontecido, não é? Claro, sim. Não me surpreende nem de nada mesmo. Certeza absoluta. Tendo em conta que o jogo foi anunciado em junho e em setembro ou tu... Não, novembro já tens o jogo cá fora. Sim. Entretanto, houve uma beta que não serviu para nada, que é o que todos dizem, que foi só para eles aperceberem-se que, oh meu Deus... Não foi tipo duas semanas antes? Foi isso. Eles vieram admitir que... Aliás, eu acho que... Vamos ver isto de outra perspectiva. Não é só a questão do Fallout 76, é a questão da Bethesda e da forma como eles viram o jogo. Porque isto é claramente uma empresa que não quer admitir também, por um lado, que o jogo é mau. Portanto, a culpa é nossa. Claro. Está a passar, não estás a jogar bem, exatamente. A ideia deles virem dizer que, ok, nós temos uma beta, a beta que serve para corrigir problemas. Eles vêm dizer que não vamos corrigir nada, que é tarde demais. Sempre, então, mas não precisavam porque, da beta. Exato, porque é que isto não foi adiado? Ah, porque janeiro e fevereiro se calhar iam ser muito complicados e nós não lançamos jogos em janeiro e fevereiro. Pronto, porque acho que todos os Fallout têm sido em novembro. É por isso que nós temos um jogo mau. Pois, esperava-se mais um ano, esperava-se. Desde que fosse bom. Sim, exato. Desde que fosse bom. Outra coisa, não vamos ter o Fallout 5 tão depressa. Porque ainda vais ter o Starfield e o Elder Scrolls 6. Não vais ter primeiro. Nunca. Vais ter, oh, não é nunca, mas é tipo daqui a 10 anos. Provavelmente. Yeah. Ou mais. Ou mais, sim, eu não consigo retirar este porque eu acho que os outros são representativos de, bem, sim, de sim, cenas sim. de indústria que são muito más. E que eu acho que devem estar sem dúvida nenhuma aqui, mas como o único jogo da lista, eu acho que isto tem. Sim, não, e há outra coisa que eu agora me lembrei para contra-argumentar contra mim próprio: é que se calhar. Muito bom. Bom, são coisas que vieram ao de cima em 2018, mas o problema da Rockstar e do sexismo no mundo dos videojogos é uma coisa contínua. Não é de 2018 particularmente, é uma coisa que vai durar e. Sim, e lá está. Felizmente agora se fala. Eu tinha aqui o Riot Games, mas é um exemplo que eu achei que foi o exemplo mais tóxico. Mais, sim, foi mais falado também. Mais falado. Nesse aspecto. Mas não é o único, definitivamente. Não. Então, dizemos. Telltale cai? Para mim é fácil, porque eu não sou muito fã da Telltale, portanto para mim cai facilmente. Sei que aconteceu à Telltale, não sejas assim. Sim. Eu também não sou fã. A mim não me afetou muito, mas a cena que fez aos trabalhadores e a forma como foi repetida é mais só para mim. Lá está, o jogo aparece sempre em segundo plano aqui. Eu acho que acima de tudo foi... De repente, do nada, os jogos foram cancelados, pelo menos durante um tempo ninguém sabia o que é que tinha acontecido. Os trabalhadores não podiam entrar no prédio até à segunda-feira a seguir, isto foi para aí numa quinta-feira. Foi a rapidez do anúncio e foi tipo, bem, olha, afinal nós tínhamos um negócio possível com a Warner Brothers, como isso não andou para a frente... É tirar a ficha já e acabou e não há dinheiro e afinal não havia dinheiro sequer para acabar os outros dois episódios. Isso para mim é surreal, como é que isso acontece, como é que tu não pagas aos trabalhadores a seguir e como é que o teu primeiro movimento um dos teus primeiros movimentos no Twitter é dizer, pá, mas espera aí pessoal, olha, a season ainda acaba, nós estamos a tentar negociar, tem o pessoal todo que não recebeu dinheiro. Sim. Não sei, pronto, se for o único que eu tiver aqui, mas eu também, lá está, acho que tudo isto é horrível. Eu acho que vale a pena tipo, marcar posição em relação ao crunch e ao sexismo, e é mais por aí, estás a ver? Sim, concordo também. Pronto. Sim. Não tem assim grandes argumentos para além disso. O Telltale, também para mim foi boeda estranho, foi completamente... Agrupar-se esses dois, do crunch e do sexismo e todas essas coisas, no fundo é a cultura da indústria. E portanto com isso já ficas com o top 3. Como assim? Se agrupares a cultura da indústria, temos um top 3. Ah, sim, ser um primeiro lugar... Temos um top 3. Então é um primeiro lugar in execo. O desastre. Sim. O desastre é a cultura. O desastre é a cultura. Como é que pomos isto por palavras? Diz lá. O que é? É o lançamento de 76? É a cultura, a queda do Telltale. E a queda do Telltale, acho que... E a mas é tipo... Acho que mais práticas na indústria dos videojogos. Acho que é literalmente mais práticas na indústria, acho que é uma boa expressão. Pronto. Pronto, ok. Porque na realidade isto está tudo ligado. Está tudo um bocado ligado. Está tudo ligado. De certeza que a Rockstar teve problemas. E a Telltale, porque não está nesse? Não são mais práticas? Não, fica. Aqui ainda estamos a falar de um caso de administração. Eu acho que o Telltale é um caso isolado. Está bem, Isso não aconteceu com a Rockstar ou com a Riot Games. Uma coisa é que quem está a fazer os jogos está a sofrer. E não devia. Então fazemos aqui um... Então vou juntar duas categorias. Uma fusão de dois... Sim, está bem. Acho que... Fica Fallout 76, mais práticas na indústria de cultura de videojogos... Não, na indústria de videojogos. E pomos entre parênteses Rockstar e não sei o quê, ou não? E Riot. Para menos perceber. Sim, perceber. E Telltale, a queda da Telltale. E quem é que vence isto? Para mim... É o crunch e as más práticas. Tem que pronto. Porque tudo acaba por estar ligado a isso. Pois. É. Quero dizer Fallout, mas é já é por despeito. Sim. Portanto, não. Fallout é a mesma coisa da PlayStation Classic. Vocês estão a dar hipóteses que eu tenho que votar noutras, pá. Quem fez eu também sofreu disto. Não, lá está, o Fallout de certeza que sofreu, mas a questão é que no final do dia é um jogo que, por muito desilusão que seja, Eu acho que é isso. É tipo, é um jogo mesmo para fãs. Tu ignoras que existe. Eu também ignoro que o Metal Gear Survive saiu este ano. Pá, é tal cena. Podia ser um desastre, está aqui. Mas eu também ignoro e não sei, acho que é um bocado isso. Ana, também estás nesta? Sim. Ok. Sim. Então, e o vencedor? Ah, o vencedor é esse. Ok, está feito. É as práticas. E o maior desastre de este ano é... O crunch na Rockstar, mais cultura sexista dos estúdios como a Riot Games, ou seja, más práticas nas empresas, nos estúdios produtores de videojogos. E em segundo e terceiro fica o Fallout 76 e Telltale, a queda da Telltale, né? A queda da Telltale. E pronto. Só o nome de um filme direct to DVD. Não diria parabéns, mas... Perfeito. Ironia, não é? Dito tudo isto, podemos avançar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta categoria do dia, e antes de chegarmos ao melhor jogo, portanto está quase a acabar. Senhores ouvintes, obrigado por estarem a ouvir até agora. Tiveram muita paciência, dou-vos os parabéns mesmo. E a sexta categoria é mais uma piada, é uma brincadeira, é o pior título. Não interessa a qualidade do jogo, se é fixe, se é mau, não estamos a falar de jogo, etc. Não interessa se conhecem sequer o jogo. E há vários nomeados que nós pusemos. Vou passar a dizer os nomes. Detroit Become Human. Dissidia Final Fantasy NT. Celeste. Eu já explico a lógica por trás de Celeste. Dragon Ball FighterZ. Ou FighterZ. Ou FighterZ. Ou FighterZ. É FighterZ só, mas... É FighterZ. A questão foi a conversa. The Missing. J.J. Macfield and the Island of Memories. Okay. Starlink Battle for Atlas. Octopath Traveler. Firewall Zero Hour. Ou Red Faction Guerrilla Remastered. Epá, aqui coisas boas. Olha, quer dizer que o Detroit afinal ganha um prémio? Epá, vamos ver. O Celeste é só porque a quantidade de vezes que eu já tive em conversas com pessoas, e principalmente no início quando eu não sabia o que era o Celeste, em que as pessoas diziam, epá, já joguei o Celeste, e eu achava que era tipo Celeste de S-A-L, não, S-L-A-S-H-E-D, Celeste, de Celeste. Ok, percebeste? Ok. Pronto, é por causa disso. Acho que não é um... Claramente não. Podes pôr a vermelha esse. Eu acho que o Dragon Ball FighterZ também foi só uma facadinha. Mas a cena é essa, é que não se diz FighterZ. É FighterZ. É FighterZ só. Nem tens intuação no Z, não tens nada. É só. Mas como é que é possível não teres intuação no Z? FighterZ. Eu sei, mas a piada de... Ele só está piada é por causa disso. Para chamar os fãs. É. FighterZ. Acho que também podemos apagar essa, né? Acho que podemos, mas é giro. O que é que vocês acham? Querem que eu repita os nomes e depois vocês votam num? Eu já escolhi. Detroit. É lá. Vou dizer, Detroit Become Human. Eu estou entre dois. Dissidia, Final Fantasy NT, The Missing, J.J. Macfield and the Island of Memories, Starlink Battle for Atlas, Octopath Traveler, Firewall Zero Hour ou Red Faction Guerrilla Remastered. Porque é em Marte. Ok. Já, tipo. Remasterizado. Remasterizado. Eu vou votar no The Missing, como é óbvio. J.J. Macfield and the Island of Memories. Canelo? Quero dizer o Dissidia porque Dissidia eu não gosto de jogo. É tão estúpido esse nome. Pá, sim. Alguém aqui sabe o que é o Dissidia? E pronto, lá está. Sim, eu sei o que é, mas não é mais. O Dissidia é um jogo de luta assim, um bocado mais campo aberto, depois com personagens que falam muito. Sim, arcade, mas a questão é que este arcade, nome não me diz absolutamente nada. Tu dizes este nome e toda a gente fica tipo. Não sei. É essa a cena. Certo, não sabe. Mas eu acho que vou, por causa que eu odeio piadas secas, por um lado. Quer dizer, gosto, mas não gosto, é aquela relação moral. Mas está à volta, pá. Pá, pois é isso, eu sei, mas esta não dá. Remarce dá. Exato. Não dá. Está à volta. Eu vou pôr o Red Faction Remarce. Eu acho que esse é um bom título. Não, desculpa, isto não é um bom título, eu vou-te dizer porquê. Porque isto volta, foi uma piada, e houve alguém no estúdio que teve esta porcaria desta toda ideia. Toda a gente parou, ficou silencioso. Eu acho que vai ser este. Não. Pois gente... Toda a gente disse isto é a brincar, e depois o jogo saiu. ninguém fez arte. Era uma parte de jogo, e depois do momento pôde pera. Mas isto foi a piada que ele fez ao almoço. O gajo da comunicação mandou no Twitter anunciado o remaster. Oh man, agora temos de fazer isto. Não, eu vou para o Red Faction, até porque foi um jogo que ia um bocado no esquecimento. Outra vez. Rui, tu votas em qual? Eu só quero dizer, tipo, o Firewall, o Starlink e o Detroit são tudo tão genéricos. O Detroit tem um nome horrível. É tipo, o que? Become Human? O que é Become Human? A cidade? Exato. É tão estúpido. Podia-se só se chamar Detroit, podia-se só se chamar Become Human. Esta mania de, é tipo, qual é que foi o anterior? O jogo Beyond anterior? Two Souls. Beyond Two Souls. É pá, horrível. Dois títulos não. É porque antigamente, alguns diziam que era Beyond 2 Two Souls, mas não, é Beyond Two Souls. O The Missing tem um nome terrível que eu acho que nunca ninguém vai a decorar. Eu próprio não conseguia decorar. E é daqueles casos em que acho que o jogo até é muito fixe. O jogo acho que é bom. Yeah, mas tem aquele título tipo El Shaddai Ascension of the Metatron. Mas tu sabes. Eu gosto do jogo, mas lá está. El Shaddai Ascension of the Metatron. Tenta defender isto aos nossos amigos. Eu acho que sim. Ana? Eu diria Detroit. Detroit Become Human? Ok. Está dividido. Olha, se me convenceres, eu vou para o teu campo. É só estúpido esse nome. É estúpido. E então? Eu também acho esse nome um bocado estúpido, mas o Remastered é demasiado. Epa, cá está, shit. Uma pessoa de cultura. Então está empatado. Eu não consigo votar no Remastered, eu acho que isso dá a volta, é engraçado. É não, não fica engraçado. Não fica, meu, é parvo. Dá a volta. Como um planeta, isso me estás a querer dizer. Dá a volta. Marte. É uma órbita. Como Marte. Oh, pá. É mesmo o que não estava a dizer, o RP ouviu a piada ao almoço e depois no Twitter e acabou. Ups, enganei-me. Yeah. Tipo, Remaster é um nome tão visto, precisamos de qualquer coisa fixe. Sim. Remarse, e essa Mars? Conversa nos depois alguém te disse, ei, o jogo passa sem Marte. Mars, Remarse. Ah! Não, é demasiado mal. Demasiado mal. Então, ok. Isto é de alguém que tem isto no currículo, que teve o nome, porque não percebe que é mau. Gente, homem que teve, ou pessoa que teve a ideia para Remastered. Mas... Ok, eu vou largar o The Missing, eu vou entrar no vosso campo só porque eu, apesar de eu achar um bom título, no sentido de piada, é obviamente um péssimo título. É obviamente um péssimo título. Então, pronto, eu só quero deixar isso claro. Está absolutamente ganho, não há nada a fazer. Já a maioria votou Red Faction Guerrilla Remastered. O que uma má piada faz, conseguimos fazer um exato. Isso é um trocadilho. Ganhou um trocadilho podre. E este jogo ganhou um prémio, parabéns. Lá está. E esta é que é assim, ganhou um prémio. Estamos aqui a falar deles. É verdade. E agora estamos a falar dele, é verdade. Senão não estava aqui. Vamos fazer uma pequena pausa antes de falarmos do melhor jogo de 2018. E estamos de volta. E agora chegou o momento mais difícil, como falar dos jogos, dos melhores jogos de 2018. Não é tarefa fácil, mas vai acontecer. Porquê eu estou a falar assim? Estás com muita confiança. Olhem, vamos nomear todos 3 jogos no máximo. Uhum. E quem vai ser o desgraçado? Exato. Que começa? Telmo, não. Canelo, que é para ser o último. Ele assistindo a dar a volta demora mais tempo. É pá, bola. Só então, sabia começar pelo Telmo e falar na ordem contrária, por razão nenhuma. Então, mas Canelo, e digo já os 3 ou. Não, diz um. Vamos fazer um. Então vou já para o meu óbvio, vou para o God of War. Boa. Ok. Pronto. Não preciso explicar o que esse é o God of War. Já está, os outros já não precisam. God of War é fixe. Já não tenho que dizer. Pronto. É bom, é ótimo, adoro isso. Não tenho de quê. Sou eu. Sim. Ok, então vou dizer o Hitman 2. Boa. Uau. Bom. Ana? Eu? Estou a olhar para o telão. Red Dead Redemption 2. Nice. Está. Muito está. Fixe. Estava com medo que ninguém dissesse esse. Exato. Vamos já despachar. Vamos já despachar. Red Dead. Telmo, queres dizer o teu? Gris. Isto é mesmo um callback para o início do episódio, lembram-se? Cá está. Ok. Return of the Obra Dinn. Este jogo mal foi falado neste episódio. Exato. Pá, eu acho que não se falou muito sobre. Então, sou eu outra vez? És tu, sim senhor. Então, este também é novo. Dead Cells. Dead Cells, okay, sim senhor. Não sei se já ouviram falar deste, isto também é muito bom. Nem por isso. Não? Mais nomeados, Rui. Isto não é bom IP. deixa-me olhar para a lista. Eu vou dizer Monster Hunter World. Ok. God of War, já foi falado. Já foi dito. Mas... Sim, vezes sim. Dois. Vezes dois. O God of War está nomeado duas vezes. Mete já dois. Eu acho que devemos eliminar um God of War. Pá, um dos God of War. Temos um, se faz favor. Ok. Sim, eu não sei se um devia estar duas vezes no top 3. Mantém um. Ana, já vais pensar noutro se quiseres. Tu tinhas trazido dois nomes, não é? Sim, e são estes dois. Eu trouxe estes dois nomes. Uhum. E pronto, já vês se te ocorre mais algum. Telmo? Marvel Spider-Man. Uhum. Então, Ana, tu. Não, era o meu próximo. Ok. Pronto. Eu vou pôr. Pá, Into the Breach. Toda a gente vai cuspir na minha cara, mas pronto. Esse jogo é incrível, ainda estou a jogá-lo em 2019, caraças. Vá. Ok, isso é sinal de alguma coisa? Sim. Canelo, queres dizer o teu terceiro? Ah, pá, eu tenho vontade, para vossa surpresa, dizer o Vampire, mas não vou dizer. Vou dizer um, opa, eu vou pensar em termos de divertimento e eu diverti-me muito com o YS 8. YS, portanto, YS 8. Esse com Lacrimosa of Dana. Lacrimosa. E só não digo. Peraí, estamos a falar de pior título ainda? Para gastar que disse o Lacrimosa of Dana. Eu não sei o que é o Lacrimosa of Dana ainda. Eu estou com 20 horas de jogo. Mas, pá, poderia dizer o Dragon Quest 11, mas não acabei ainda, portanto vou para aí a meio. Mas deste uma ideia. Sim, não, isto é muito divertido o jogo. Saiu este ano para a Switch, portanto é a minha. Ok. Minha segurança. Rui. Eu vou dizer um jogo que também ninguém falou, ou eu não falei agora. Vou só dizer o Florence. Novamente. Ok, graças. Ana? Mais uma vez anteciparam-se. Queres que eu dê uma ideia? Ah, Dragon Quest, ok. Adorei. Queres que eu te proponha outro? Quero. O Celeste, ninguém vai dizer. Eu sinto que ninguém vai dizer o Celeste. Sim. Não sim. É? Não é? Já teve direito. Eu não posso pôr palavras na tua boca, desculpa. Desculpa. Isto é uma falta de respeito. Boa. Obrigado por dizeres que não. Telmo. Super Smash Brothers Ultimate. Desculpem. A gente já fala. Bom, eu. Este é o meu último. Eu tenho Astrobot ou Celeste. Espera, eu acho que eu estou bem. Okay. Vou olhar para a Ana para ver o que é que ela concorda mais. Só com os olhos. Astrobot? Celeste? Astrobot é uma minha última. A minha última nomeação. Epá, mas o Celeste cá de fora é deprimente. Por mas acaso pronto. Já teve direito à sua por coroa. Ganhou o melhor IP? Sim, mas como é que ela não está? Espera aí, e não está no top 10? Como é que ela não está nomeado para o top 10? Não faz sentido. Yeah, isto faz sentido em planeta Terra? Eu acho que o Celeste devia ser nomeado só porque está novo IP, estás a ver? Ok, está bem. É tipo... okay, e depois nós iluminamos. Não? Okay, okay. Sim, okay. Não faz mal, mas há menos nomeado. Pronto, tá bem. Eu acho que está nomeado. Sim, tá bem, concordo com a nomeação. Sim, sim. Pá, acho que não obviamente faz sentido. Obviamente o Celeste é um dos jogos. Como é que é o melhor IP? Vocês obrigam a dizer 3. Portanto, estávamos com medo. Eu sou obrigado a dizer 3 e tenho que fazer 4. Não, porque isto é aquela imagem. Eles até têm uma categoria para novo IP, mas depois não querem saber. Não, eu acho piada que nós estávamos a fazer piada do ninguém vai dizer o Red Dead Redemption 2 e ninguém disse o Celeste. Yeah, é tipo o jogo que ganhou prémios. Celeste. Sim, foi assim um bocado a bairro. Pronto, e tudo o resto ficou de fora. Posso dizer os meus outros. Era o Taiko no Tatsujin, um jogo rítmico para Switch. O Donut County, um jogo muito giro para telemóvel. E o Two Point Hospital, que pronto, ficam de fora. Tem, não sei se querem dizer mais umas menções ao Rodrigo. Eu quero só dizer que, pronto, eu não disse God of War, mas obviamente estava na minha lista. Não é? Mas, a gente já vai como tratar das nomeações. Como é que não, nós tivemos? É que é o meu favorito do ano, então era chato. Spoilers. Como é que nós tivemos este episódio todo sem sequer mencionar o Tomb Raider? Epá, eu não. Eu fui para tu, tu jogaste. Não é, assim tão não é assim tão bom. E não está nomeado para ti, se quiseres nomeá-lo, vais não, a tempo. Não, a questão é essa, mas pronto, também, já percebi que não está nomeado. Eu assinalo alguma coisa. Eu este ano joguei o Rise of the Tomb Raider, não os terceiros, sim. Okay. Foi uma desilusão enorme. Ah, então joga o terceiro. Mas é que Não é para desiludires mais. Sim. O maior problema é que eu não joguei e mais pessoas que calhar não jogaram, é mais por aí. Eu joguei o Shadow of the Tomb Raider. Eu começo a achar que a franquia está a ficar velha e é o maior problema dos Tomb Raider. E é uma franquia que nasceu há poucos anos. É uma das minhas preferidas nesse sentido. Não, eu joguei todos os jogos e nisso que eu tenho vontade de pegar neste. E o grande problema é que depois, tipo, a narrativa, a tentativa de construir uma história à Uncharted falhou completamente. Eles viram coisas giras nos Uncharted anteriores, tentaram, pegaram mesmo em plot twists parecidos e coisas, até a maneira de contar a história, e depois, tipo, está tudo mal feito. Para mim é. Tens assim uma sensação de urgência, mas que, puf. Para mim é, gostei muito do primeiro, o segundo foi um bocadinho ameno e o terceiro já não tenho vontade de voltar porque sinto que está sempre a ser igual e que o arco dela não faz ponta de um corno de sentido, porque não, o arco dela está sempre a repetir, agora vou ser a Tomb Raider, não, agora é que vou ser a Tomb Raider, agora é que vou ser, ao terceiro jogo ainda estamos a falar de uma coisa. Não, pior, é que não conseguiria ser e não ficou. Desculpa, Telmo. No terceiro ia ser e continua a não ser. Pronto, é a mesma coisa. No quarto vai ser a mesma coisa. É isso. Não mas... vai haver um 4 tão cedo. Não, acho que não, não vendeu muito. Acho que este precisa de outro reboot. Mas acho que é muito. É pelo quarto que reboot este. Mas acho que é pena porque eles tinham aqui uma base sólida. Mas o Angel of Darkness tecnicamente é uma sequela. Estamos a falar todos ao mesmo tempo. É só isso. O Tomb Raider já teve muitos reboots, mas provavelmente vai ter. Eu acho que é pena, eu acho que ele tinha aqui uma boa base, mas está um bocado estagnado. Precisam mudar coisas, pá, não sei. Também acho que sim. De preferência. Não tentarem copiar e tentarem ser outra vez originais. Ah, eu acho que há uma coisa boa da base. Desculpem estar a tocar, mas há uma coisa também visualmente. Os jogos deviam ser muito diferentes. Tipo, para mim, o 1 e o 2 e o 3 têm coisas muito. As localidades são completamente opostas. E agora que temos esta estética boa, igual sempre realista das florestas e da jungle. Parece que um jogo devia ser tipo na neve, o outro no Egito. Pá, separem bem os jogos para nós sabermos qual é a diferença. Portanto, por exemplo, mas é que eu estou a dizer é que eles são sempre tão iguais, não só curiosamente ausente também. Exato. Bom, agora estes à parte estão a verdade, a mas não pronto. Em termos de mecânica, de história e de locais, parece-me sempre igual. Pronto, isso. Sim, muito. Especialmente do 2 para o 3, diria eu. O 3 é praticamente o 2, mas um bocadinho mais limado, mas ao mesmo tempo pior noutras coisas. É esquisito, é um jogo muito esquisito. Que é um jogo que eu não consigo dizer que é mau. Mas é não é nada de especial, não é nada. Existe uma palavra na língua portuguesa boa para isto, que é medíocre. É, exatamente. Eu acho que não é medíocre, eu acho que é ok. O Rise of the Tomb Raider eu acho medíocre. Okay. Que é aquele meio de tabela. Isso é uma das notas das nossas classificações. Eu dei uma nota um bocadinho melhor do que equivale a quê? Isto há pessoas que adoraram o Rise, portanto, isto são opiniões. Claro, o Rise foi. Sim. E se calhar vocês gostaram bem do Rise, não? Não. Okay, não. Eu até gostei mais do Shadow of the Tomb Raider, que é uma coisa que me deixa um bocado chocado. Okay. Que eu, o Rise, lidei muito mal com o facto de eu estar à espera de ter a Lara Croft como eu achava que ela já devia estar, portanto, um bocadinho mais resolvida. Mas não, pelos vistos, sim, ainda é não, pior ainda, ainda está mais. Ai, não percebo o trauma, mas. Olha, vamos. Não está nomeado, estamos a falar de um jogo de 2018. Destruímos o Shadow of the Tomb Raider. Pronto. Não foi para os desastres, ao menos. Pois, ao menos isso, é verdade. Pronto, e neste momento temos então 14 nomeados, não é? God of War, Hitman 2. Red Dead Redemption 2, Gris, Return of the Obra Dinn, Dead Cells, Monster Hunter World, Marvel Spider-Man, Into the Breach, Yeez 7, Lacrimosa Ondana, epá, eu recuso-me a dizer este nome, isto é... Florence, Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age, pior título, Super Smash Brothers Ultimate e Astrobot. É assim, eu acho que aqui devíamos fazer um exercício que é tipo top 10, certo? E não precisamos de cortar tanto e que ordenamos. Vamos ordenar um top 10? Sim. Sim. Okay. Tentar. Quem é que precisa de dormir? Isso é um desafio. Exato. Não acho que vai ser. Não sei se vai ser assim tão difícil quanto este isso. Este programa vai bater recordes de adoração. Eu também acho que sim. Vamos O que é que acham que podia ser cortado? Então temos que eliminar já. Eu acho quatro? Que aquele. Pelo menos 4 temos que cortar. Lacrimosa. Já sim, podia... Lacrimosa. Como é que é possível? Jogaste Xenoblade. Estou a jogar. Tenho o jogo. Pronto, acho que vais gostar mais. Exato. Ah, damn. Eu gostei tanto disso, pá. Não. Bolas, pá, tem um nome tão mau, man. Só não, o jogo é engraçado. Ainda não joguei engraçado. A prequela que saiu este ano. Ah, o Torna. DLC. Tá muito ainda bom. Não joguei. Também está fixe? Está muito bom. Okay. Vocês jogaram o Yeez Lacrimose? Sim, eu joguei. Experimentei só. Estou a ser linchado. Vocês não estão a ver. Preciso de ajuda. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Caos. Com todo o respeito, a demo que eu joguei deste jogo foi... Com todo o respeito, é uma merda. Ana. Exato. O meu problema com o Yeez é só um. Eu joguei Yeez logo a seguir a ter jogado Xenoblade. Ah, é um bocadinho, pois. Um bocadinho diferente. E é um bocadinho diferente, de facto. E depois decidiste, vou jogar Dragon Quest. E depois assim, vou jogar Dragon Quest. Jogos diferentes. São muito diferentes, é verdade. O Yeez não é mau, mas eu acho muito mais banal e acrescenta muito menos do que um Xenoblade. Principalmente todo o sistema de combate do Xenoblade é muito mais... Sem dúvida. Mais complexo, mas também... Na minha perspectiva, há quem não gosta, há quem não concorde, mas é muito mais interessante. Um Yeez é um RPG de ação, não é? Sim, puro e duro. Eu gosto por isso. Eu gosto por pois. Ser uma espécie de, sei lá, uma espécie de Devil May Cry, mas não bem sim, Devil May Cry, mas muito mais fácil, por um lado também, sem técnica nenhuma. Eu gosto é por causa disso, porque é um jogo que eu acho que é divertido e depois tens a mecânica de melhorar o acampamento, que também, pronto, é muito simples, mas é engraçado. Mas sim, mas pronto, eu também teria votado no Dragon Quest se tivesse instalado. Já lhe deste o amor. Já mostraste o amor que tens pelo jogo. Acho que foi bonito. Foi. Agora adeus. Adeus. Adeus, lacrimogénio. Exato. Daniel. Ok. Rui, queres tirar da lista mesmo lá para baixo ou assim para se perceber um bocadinho melhor? Oh meu Deus, é que nem sequer é só eliminado, como é tirar embora para o fundo da lista. É assim, eu acho que o intuito. Nem sequer foi nenhum. Isto vai ser difícil. Vai. Pronto, queres fechar já alguns, Rui? God of War, claramente vai estar. Red Dead Redemption 2, claramente vai estar. Acabou. Dragon Quest. Não, estou a dizer fechar. Acham que o Dragon Quest também está fechadíssimo? Acho que sim. Eu acho. Ah, mas estás a falar tipo top 3? Não, sim, não, top 10. Não, top 10. Top 10. Top 10. Sim, amarelo. Dragon Quest vai estar de certeza. Espera, qual é que era o terceiro? Tu disseste? Eu disse só Red Dead e God of War. Eles estão a dizer Dragon Quest. Um top 10. Eu não joguei o jogo e é dos que mais que eu tenho 20 horas e sim. Eu não joguei, mas quer dizer, levou nota máxima do meu colega de meus jogos, portanto. Está no meu topo da wishlist. Para mim, Return of the Obradin tem que estar. Tenho apoio do Rui. Tens todo o meu apoio. Podemos não fechar já. Eu apoio porque... Eu apoio porque... Se eu depois não gostar, eu venho cá. Ok, depois. Posso sugerir uma coisa um bocadinho diferente? Visto que nós estamos a fechar 10 jogos, só faltam 3 para fazer 10. Porquê é que não tiramos 3 jogos e o resto também, tudo também o resto pode está ser, fechado? Também. Mas o problema que é que... Vamos tirar. O que é que vamos tirar? É assim, eu acho que infelizmente o Into the Bridge estás um bocado sozinho. Vai ter que ir, mas eu vou fazer, vou ficar bada triste, deprimido e fazemos assim, vou ficar uma semana a pensar nisto. Deixa o Florence ir embora porque eu também estou sozinho. A culpa vai ser vossa disto. Mas é que nós, se quisermos, podemos defender o jogo. Acho eu que não sei. É por estarmos sozinhos que mas o jogo pode ter que ir. Mas eu acho que já o defendi muito noutros sítios. Eu não vou estar a repetir. E é isso. O Super Smash Brothers é mesmo fixe ou não? É mesmo fixe. É. Não é igual ao primeiro que eu joguei, que eu joguei há 22 anos atrás. Mas isto não, é o último. Porque a questão... Bem, vamos falar da Smash Brothers. O que é que o Smash Brothers tem de especial? Bem, o que ele tem de especial, para começar, é a quantidade absurda de conteúdo. É um jogo incrivelmente recheado de conteúdo. Aquilo dá para estar uma pessoa 200 horas, na boa, sem ter visto tudo o que dá para ver naquele jogo. Portanto, tem um modo single player... Tem o modo multiplayer com imensas variedades possíveis de jogabilidade, de regras, de estilo de jogo. É quase um jogo para cada pessoa, da maneira que ele te oferece a diversidade de experiências. E depois isto, dito pela comunidade competitiva, da qual eu não faço parte, também é um jogo que está muito bem orientado para os lutadores a sério, portanto para quem gosta de, para quem quer entrar no mundo de fighters e assim, que o jogo está mesmo muito bem afinado. Por outro lado, E isto é, sempre foi a magia do Smash Brothers. É um jogo que dá para seres competitivo, mas também é um jogo que dá para seres só palhaço, para jogares na palhaçada com os amigos. Quase como um party game. É completamente um party game. Eu sempre fui mais fã do lado party game do que o lado lutador. Felizmente há pessoal nos meus jogos que é exatamente o contrário, então está aqui um bom, há um bom equilíbrio e todos estão de acordo numa coisa: o jogo está excelente para todos. Portanto, está mesmo muito bem pensado na maneira como ele, qualquer pessoa consegue encontrar algo que gosta algo. Claro que pronto, não deixa de ser um jogo de luta, e os jogos de luta nas tabelas de jogos do ano são sempre muito penalizados porque é um género muito falado. E o mesmo acontece com os party games. Mas pronto, eu tinha que o nomear porque realmente é um jogo onde está um trabalho incrível da parte dos criadores, da cobertura de conteúdo, que ele tem, portanto, 74 personagens, mais 6 que ainda vêm para DLC. É incrível, é uma celebração do universo dos videojogos, nem essa da Nintendo. Então, na tua opinião, devia estar fora do top 10. Foi a melhor conclusão, sim. Foi só o que eu ouvi. Acho que sim. A única coisa que eu vi foi o jogo então muito difícil. Eu acho que isso não faz sentido estar fora. Sim, acho que pode estar. Sim, também acho que sim. Também concordo, não sei. E vocês. Alguém tu jogaste? Não. Mas alguém sentiria-me esquisito. Eu também não. Ok. Sentiria-me esquisito se o jogo não estivesse no top 10. Sim. Eu também acho que sim. Ok, então pronto. Parece-me estranho. Podes fechar amarelo, não é? Sim. Marvel Spider-Man. Eu também, se calhar, não é? Um dos grandes. Ah, sim. Sendo ser top 10. Sim. Sem dúvida. Então vamos a amarelo. Ok. Super fã. Eu odeio super-heróis são contra a minha religião. Eu adorei este jogo. Acho que já não podes dizer isso, tendo em conta que. Pois já gostas de um, não é? Pois agora gostam, já não faz parte da minha personalidade. Tu gostas do Batman? Não estás a inventar. O Batman transcende qualquer. O Batman não é super tecnológico. É, ok. Ele não é um super. Não é super, é só normal. É só geek. Só geek e rico. Somos todos o Batman. Ok. Espera, então o que é que está fechado já? God of War, Red Dead, Marvel, Spider-Man, Dragon Quest, Super Smash. Bem, o Return of the Obra Dinn, acho. É um jogo incrível. Vou um indizinho maravilhoso que toda a gente tem que jogar neste planeta Terra. Ah, e o Hitman 2, porque. Hitman 2, se não tiver, é um bocado chato, é um bocado complicado. Eu não joguei o Hitman 2. Eu também não joguei. Eles gastam o Hitman 1? O Rui emprestou-me, ainda não consigo jogar. Mas do que joguei em casa dele, gostei bastante. Ana, eu sei que tu lançaste uma análise do Hitman 2 e foi amena a tua reação. Não me espantou de maneira nenhuma. Mas jogaste um? Joguei um. Gostaste mais, se calhar, do que o 2? Sim, acho que um oferece mais novidade. Pois o 2 acaba por seguir um pouco a fórmula, muda algumas coisas, mas francamente estava à espera demais. Pois eu acho que o Hitman 2 é mais do mesmo. É bom, eu adoro aquilo. Não é mau, parece de facto uma Season 2 mais do que uma sequel. Eu só meto isto aqui porque foi acho que nunca me vi direito tanto num jogo em tão pouco tempo. E mesmo agora, tipo, eu estou a alternar, vou jogando outros jogos, mas volto sempre a este. Sempre. Uhum. E acho que já joguei, tipo, sei lá, não sei, umas 100 horas disto. Portanto, é o jogo mais confortável que eu tenho a nível gameplay, em vários aspectos. E para quem não sabe o que é Hitman, estamos a falar pela primeira vez do Hitman neste podcast. Neste canal, é. Quem não sabe, é um jogo furtivo de assassínios e tens que matar alvos das formas mais criativas e bizarras, e os produtores deste jogo dão-te milhares de ferramentas para completar 5 níveis das maneiras mais parvas e incríveis de sempre. Eu adoro explorar aquilo tudo, adoro os mapas. Eu não cortaria já. Estava a faltar uma lista. Estava a faltar o Celeste. O Celeste está dentro do top 10, obrigatório. Pronto, o Celeste está no top 10, acho que tem que estar. Eu também acho. Pois. Outro jogo do qual não falámos, o Forza. Yeah. Tu, quem é que adora aqui? Ninguém é amante de carro. Eu não gosto mais do. Mas adorei o jogo. Ah, é? Eu não joguei, eu também acho que é daqueles jogos que eu, se jogasse, gostava, mas não joguei. Mas se quiseres que esteja no top 10, não me faz confusão. Ou que se lute por isso, não é? Da minha parte, pelo menos no Glitch, demos 10. Ou sim. David deu 10. Eu não dei 10, mas tipo. O único problema daqui disso é que, tipo, por acaso calhou pessoas que não jogam jogos de corrida. Obviamente. Mas acredito que seja um bom jogo de corrida. Sim, um dos melhores. Acho que é um género, tal como os jogos de luta e assim, que é sempre penalizado nestas tabelas finais. É verdade. Fica sempre lá. É um jogo de corridas, pronto. Mas se achares que é um bom representante, eu acho que se calhar até é importante ponderar, porque eu acho é um bocado estúpido. Eu acho sim, porque de facto foi um dos jogos que mesmo a nível mundial, da crítica mundial, foi mais aclamado e que teve muito boas reviews, portanto. Acho que era importante estar pelo menos no top 10. Se calhar não. Bom, e tu ouvir este top 10 um bocadinho. Está a ficar cada vez maior, não é? Acho que escrevi Forza só naquela. Eu acho que o Into the Breach, pá, foda-se. Epá, não me apetece dizer as palavras, estão a perceber? Eu adoro este jogo e gosto, querem jogar um jogo de estratégia incrível, tipo xadrez, mas é muito isso, mais fixe. Defende este último momento. E com um art style bada fixe e super viciante e super difícil, vão ter que morrer muitas vezes. Joguem isto. Acho que não vai ficar nesta lista, não é? Para ser realistas. Eu acho que não. Pronto, mas. Mas acho que fizeste um bom pronto, caso para isso. Into the Breach, adeus, foi fixe. Eu daqui um bocado vou-te jogar, não te preocupes. É isso, a Grinada vai jogar um bocadinho. E acho que está bem selecionado esse só para também, dizer. Só para dizer que no meu pessoal estará no top 3, pelo menos. Tudo bem. Ok, sim, bem altinho. Eu acho que pela mesma lógica vou tirar o Florence também. Porque eu estou a ver aqui jogos que eu gosto muito e que não estão ainda fechados. Portanto, acho que se estamos a fazer uma lista que representa aqui a junção de todos, pá, não me faz confusão livrar-nos destes jogos e depois nós as pessoais temos as nossas. Lá está, o Florence é provavelmente a recomendação mais fácil que eu posso dar. É, custa 3 ou 2 euros ou o que é em uma store de iPhone ou Android e pá, tem 40 minutos. É 40 minutos do vosso dia e é tipo uma experiência pelo menos muito única. E o Rui odeia jogos de telemóvel, portanto. Eu não odeio telemóvel. Ele massacra jogos de telemóvel na rua quando os vê. Portanto, ele estar a dizer isto é agora um milagre. Vai ter aqui um vídeo teu só com a tua cara, alguém vai partir um telemóvel. Qualquer dia vão-te fazer uma entrevista na TV e vai ser um choque. O gosto vai me entrevistar. Ele não vai deixar assim tanto. Vá, então esse está fora. Acho que. Estávamos no Hitman 2. O Hitman 2, eu vou lutar tipo. O Grease, quem é que jogou o Grease aqui? 2, não é? Eu. E acho que há paixão suficiente para estar no top 10, não é? Grease. Foi o primeiro jogo que o Telmo me disse. Não é preciso dizer mais nada. Sim. Foi o primeiro jogo que o Telmo me disse. Não, quando a sério, acho que é mesmo um daqueles. Das duas, ou o jogo não é para o tipo de pessoa que. Pronto, uma grande percentagem do público vai olhar para o Gris e pensar: isto não é para mim. É verdade. Mas, mas quem der uma oportunidade ao Gris vai sair de lá completamente. Completamente emocionado com aquilo. Que não dá, tipo, o jogo leva-te numa viagem emocional sem dizer nada. É só com uma arte lindíssima, uma banda sonora incrível. A banda sonora é fenomenal. Isto é mesmo um trabalho incrível. Foi um estúdio novo de espanhol. Espanhol, antigos developers da Ubisoft que se juntaram, juntaram artistas. Para fazer tudo de raiz, desde a ilustração, às animações, à banda sonora, e o resultado foi uma coisa incrível. Portanto, só estou ansiosa para ver que mais ideias vão sair dali, porque mais do que eles fazerem aqui uma sequela, que não faz sentido neste caso, é ver que outros projetos eles vão arranjar com outros artistas, com outros músicos, outros ilustradores, e o que é que pode sair dali, porque isto foi incrível. É mais. Eu concordo. É muito uma obra de arte também. É muito uma coisa que tu podes simplesmente contemplar. Tipo, as pessoas que me viram a jogar gostaram tanto do jogo como eu a jogá-lo. E isso diz muito. Ok, pronto, pá, para mim está fechado esse. Ok, sim. Sim, okay. Sim, foi uma boa defesa. Pois amarelo. Man, vão ficar bons jogos. Eu acho que há aqui jogos que. Eu acho que, por exemplo, para mim, Return of the Obra Dinn é. Incontornável, tem que estar na lista. E Dead Cells, que eu não joguei, mas sei que há defensores acérrimos, tipo Canelo, e não só, tipo, toda a gente está a falar deste jogo como algo fenomenal, apesar de ser uma coisa que não me interessa, mas e portanto acho que esses dois deviam estar. Sim, eu vou só dizer que se esses dois entrarem, fica só sobra um. Que isso significa que dois dos meus preferidos deste ano ficam de fora. Dois ou pelo menos um. Pai, sei, o Hitman 2 e o Monster Hunter. Pai, sei. Man, o Monster Hunter foi tão bom. Bem, olha, já foi há tanto tempo. Pessoal, eu não ponho o Monster Hunter no top 10. Eu não ponho o ritmo. Pois cá está, temos aqui uma... Eu gostei de o jogar, acho que foi uma boa... Em termos de gameplay, foi um bom salto. Em termos de conteúdo, nem por isso. Há poucos monstros, pouca variedade, só mudam as cores. As roupas das personagens, que é uma coisa que em Monster Hunter muda sempre. É, não tens muitas roupas. Mas não tens tanta variedade. Tens imensas. Tens imensas, mas não se compara ao que tens, ao que terias no último da 3DS, por exemplo. Pronto, está bem. Okay. Sim, isto é um bocado um reboot. É um reboot e fizeram aqui grandes avanços. Venham as sequelas. Mas não acho que seja um jogo que mereça ali o top 10. Bom, Rui, espero que consigas sobreviver ao facto do Monster Hunter não estar na lista. Pronto, está na minha pessoal. Eu acho que isso já pronto, e isso também tem valor. Eu gostei mesmo disso. Adeus, Monster Hunter World, foste muito fixe. Eu não te joguei. Então, voltamos à ideia de que o Return e o Dead Cells estão fechados. Parece-me muito bem. Acho que sim, acho que... Pá, okay, o Overdine, acho... eu fico completamente deprimido se isto não tiver pelo menos na... Então, significa que o Astrobot... Posso já... Os que estão fechados neste momento é o God of War, Red Dead Redemption 2, Gris, Return of the Overdine, Dead Cells, Marvel Spider-Man, Dragon Quest 11, Super Smash Bros. Ultimate, Celeste, e portanto falta um. E os restantes nomeados são Hitman 2, Astrobot e Rescue Mission... Que eu estou para aqui a dizer. Astrobot, Rescue Mission e Forza 4. Eu não consigo, epá, eu não consigo defender. Você, o Candelo, tu não tens aqui nenhum. Não, é assim, eu. Pronto, a minha lista foi muito pessoal, mas pelo glitch eu teria que defender com unhas e dentes o Forza 4, porque foi um dos poucos 10 que nós demos. Mas foi 10, eu não joguei o jogo. O problema é que eu não joguei. Se tivesse aqui o David provavelmente fazia aqui uma dissertação sobre o jogo. Mas fora mas eu acho isso importante, por um lado, porque enquanto glitch, acho que é fixe falar nisso. Não, ok, enquanto glitch, sim, teria de defender. Agora, eu não sei o que é que queria dizer. E o Dragon Ball FighterZ, eu sei que há um fã de Dragon Ball FighterZ no vosso grupo e já foi para o lixo. Sim, sim, não, mas lá está, fiz uma lista mais pessoal. Aconteceu mesmo com os meus jogos, não parece? Pois é, porque senão eu vinha só com Dragon Ball FighterZ. Uma categoria de melhor aspecto, acho que esse estava lá. É um bocado do... Pá, isto vai sempre acontecer isto. Mas eu acho que o Forza realmente merecia entrar na lista. E o Hitman 2? meus amigos, vamos ter calma. Porque em termos... Estamos a falar de qualidade e o Forza... Mas tu jogaste o Hitman 2, o melhor jogo do ano? Não, eu não joguei. Ok. Hitman 2 está tipo no meu top 3. É que repara numa coisa, eu joguei pouco, eu não posso dizer nem que não, nem que sim, mas a Ana jogou e não gostou. Sim... Pronto, isso é alguns chato. De nós não gostaram. Astrobot, eu acho que vai cair, não é? Claro. Claramente. Eu acho que é o mais fraquinho deles. Mas eu gostava de ter que jogar. Aliás, com uma lágrima. Quero jogá-lo ainda. Eu gostava muito de jogar este jogo, mas tem sempre o problema de estar tão agarrado a um ao VR que eu não tenho, não é barato. Certo. Mas eu gostava muito. Tu tens VR, mas boas promoções de Natal. Eu tenho só jogo 20 minutos de cada vez. Pois eu queria dizer, por exemplo, eu tenho motion sickness, eu não sei se consigo. Não é, então, é uma seca, não é VR. É uma seca, mas tem coisas fixas, pronto. Então, jogas 20, 30 minutos e tens que parar, tens de fazer uma pausa. É uma chatice. Mas vale a pena, este jogo vale a pena e eu acho que é um jogo que é super fã e vale o investimento no VR, na minha opinião. Ok. Uou, é um sistema. Eu estava tipo, é estúpido, mas eu estava a jogar sozinho e isto nunca me acontece, eu tenho um coração de pedra. mas estava quase comovido a jogar aqueles níveis. São super. Aquilo é boa disposição do início ao fim, música incrível, eu adorei a música do. Se falássemos em uma categoria de música, ele estava lá. Pá, e pronto. Faz um uso do DualShock muito bom também. Pois é. Faz-me pensar no Tearaway. Pelo mesmo feeling que eu tive a jogar o Tearaway. Sim. Sem o VR, não é? Sim, melhor. Portanto, Forza 4 ou Hitman 2. O Forza 4 quase que não merece porque não devia estar na lista, não é? Se pensarmos bem. Mas... Eu posso telefonar ao David. Eu ponho um altifalante e ele diz: é o melhor jogo do ano. É assim. Eu Hitman... Para mim, está no top 10, absoluto, eu adoro a série. A única coisa que eu consigo dizer contra é tipo, é mais do mesmo. Mas quando esse mais do mesmo é tão... Não, é bom, é tipo dizer... Será que é assim tão mal? Não, eu também acho que não é assim tão mal dizer isso, mas... Não, é verdade, é mais do mesmo, é um tipo, o Hitman 1... Isto era para ser a Season 2, certo? Era. Pois. Tá, o Hitman 1 está numa lista... eventual, se tivéssemos feito isto em 2015, se calhar não está nesta, pá, não sei. Eu sei que na minha está, mas... Pá, não sei, Forza 4 tem apoio de duas pessoas e também dois também. A verdade é sim, esta. Sim, sim. Portanto, o Telmo vai desempatar. Não, mas eu dei apoio ao Forza. Tu também. Então pronto. Ah, então já está. Pronto. Pronto, é assim, eu também não me faço muita confusão porque por um lado acho piada fazer justiça aos jogos de corrida que porque é que vão ser sempre para o outro lado e também dois. É incrível. Mas tecnicamente está ali um feito também incrível. Com a Forza, portanto... Com as mudanças de estação. Sim, a mudança de estação. Acho que é muito super bem. Por outro lado, Hitman 2 é um esforço, é um trabalho de grande esforço de uma equipa que está na merda. Não desfazendo. E que é um jogo incrível. É quase um... Não é um AAA, é tipo um... Eu morri um bocado por dentro. É um double A, não é? Aquilo não é... te interessa quem fica em primeiro já. Sim. Não, mas eu estou a brincar. Obviamente, tipo, eu sou mais fã de democracia do que outra coisa. O que é que se há de fazer? Tipo... Se a maioria apoia, é isso. Ei, eu não tenho prazer em fazer isto, mas... Está no meu top, pronto. É um dos melhores jogos. O Celeste merece estar sempre mesmo aqui, pessoal. Sim. Sim. Agora há um flashback para o Rui não, a dizer o quê? Mas o Celeste não está neste top. Foi o princípio do fim. Nós só não falámos do Celeste no desastre. Foi o princípio do fim para o Hitman 2. Podia-me ter esquecido de acrescentar. Aliás, à medida que foram acrescentando, foram dando cabo das hipóteses do Hitman 2. É assim, sendo que só tu e eu estamos aqui pelo Hitman 2 e a Ana nem sequer gosta. Está feito. Hitman 2, tu és incrível. Eu sou muito fã de democracia, está feito. E agora por falar em democracia. Pronto. E temos então 10 vencedores, pronto. Vamos dizer um top 10 de jogos de 2018. God of War, Red Dead Redemption 2, Gris, Return of the Obra Dinn, Dead Cells, Marvel Spider-Man, Dragon Quest 11, Super Smash, Celeste, Forza 4 e acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora podemos tentar ter um consenso ou não em relação ao melhor jogo que jogámos em 2018. Não sei se isto vai ser possível, sinceramente, porque são pessoas que vamos tentar. Com vamos tentar. Difíceis. Bem, cada um vota num para começar. Já falei em cada um destes jogos. É só dizer o nome. Eu acho que é isso. Acho que dizemos okay, vamos a sério, vamos pela cena de. Eu acho que não devia ser um ato democrático aqui. Acho como que... assim? É ditatorial? Não, não é isso. É. Não. Acho que devias tentar convencer porquê, estás não a ver? Digas não, sei se... não digas isso ao Rui, porque a democracia acabou de eliminar o Hitman 2. Pois é. E agora estás a dizer não, que a democracia acho... não verdade, funciona. Verdade. Como assim? Acho que este caso... É, vocês acham que faz sentido? É, que só porque acho bem específico. Eu vou ser um bocado da quarta parede. Eu acho que é uma questão de também não estarmos aqui eternamente. Claro. Acho que podemos falar um pouco de cada jogo. Obviamente, acho que sim. Não, acho que não devíamos falar de cada jogo. Não, acho que devemos falar mais ou menos no geral o que é que são os jogos individuais do ano, tipo o, então, mas é isso que o jogo. Dizer. Não estou a dizer todos, não vamos um a um não, falar. Não, mas é isso que sempre. Ah, okay, okay. Está num. Sim, dentro destes 10. Podemos dizer podemos dizer tipo dois ou três dos quais tipo, tu achas que são que é o teu voto, porque é que tu queres que seja. E assinala os que têm votos. Pronto. Mais ou menos. E os que tiver mais votos está feito, votou e ganhou? É isso? Não sei, ou seja, eu acho que já se falou muito sobre estes jogos todos e não faz muito sentido estarmos a repetir. Eu acho que podemos escolher tipo os nossos três ou assim uma coisa do género e que podemos falar rapidamente sobre eles e tipo perceber como é que está a tendência da sala. Ou dois, pronto, dizemos dois, cada um e logo se vê o que acontece, está bem? Uhum. Pronto, então... Então, eu posso começar Red Dead Redemption 2 e Return of the Obra Dinn. Ok, então okay. Deixa-me ver a lista. Ah, não, é fácil, God of War Dead Cells, what the fuck, foi o que eu disse. já estou a dormir. Ana? Então, pera. Okay. Para mim, Red Dead e God of War. Ok. Igual a Ana. Então, tens que pôr... O que vai acontecer aqui? Para mim é o God of War e o Marvel Spider-Man. 3. Ok. God of War e Marvel Spider-Man. E pronto, se fosse de democracia, uou. Era God of War. Como no Game Awards? Como no Game Awards. Yeah. Damn! Sendo que não estipulámos bem se é isto ou não que conta. Não, ou seja, agora acho que temos 5 jogos. Dos quais foram mencionados. Houve vários jogos que não foram mencionados. E acho que podemos nos debruçar um bocado sobre estes 5. Sim, eu acho que os outros... Nós não vamos ordenar os outros 10. Não. Os outros 9. Acho que ficam um tipo como estão. E vamos tentar chegar a um consenso em relação ao melhor e pronto. Eu vou dizer os que ficaram de fora destes... Sim, sim. Porque, ou seja, ficou de fora o Dragon Quest 11, o Super Smash, Celeste, o Forza e o Gris. Pronto. Mas tenho pena. E nos com mais votos, está God of War. O que teve votos é God of War, Red Dead Redemption, Return of the Obra Dinn, Dead Cells e Marvel Spider-Man. Acho que a luta claramente é entre Red Dead Redemption e God of War. Bem, peraí, como é que Red Dead só tem dois? Desculpem. Eu não, como eu não joguei, pelo menos já tem um. Tem um três votos, voto. Pessoal. Ah. E está literalmente. Mas quanto? Está 3 contra 3, é God of War contra Red Dead. Portanto, são 3. Então, tinha que pensar que tinha ficado com eu e a Ana votámos Red Dead. Eu votei God of War. Eu God of War, God of War 3. Eu votei God of War. São 4. Então pronto, está escolhido. Foi alguém que não fez escolha. Eu acho que está escolhido. Mas era giro falar-se de porquê. Porquê que o God of War. Calma lá que eu. Eu posso ser estratégico, né? Eu quero que o Red Dead ganhe. Posso dizer já que não voto no God of War. Ah, então pronto. Ou seja, não, o que eu quero dizer é. Eu só quero é que pelo menos surja uma conversa. Sim, é bom haver uma conversa. Mas não, isto faz sentido. Por causa disso, não faz sentido. Acho que toda a gente pode dizer porque é que escolheu estes. Querem dizer um? Só fazer o exercício de dizer qual seria a vossa escolha? O número 1. Só um exercício. Ah, bem. Sim. Ok. Acho que sim. Que nele? God of War. Red Dead. Red Dead. God of War. Red Dead. Pronto. Ah. É só para chegar à conclusão que se formos individualmente, não. Na verdade, é diferente. Mas eu não fico chateado se ganhar o. Eu não fico, também não fico chateado. Eu, como não joguei o jogo, nem sequer posso votar. Da minha experiência, eu só acabei um dos dois. Também, muito, não, por não gostar, atenção. Claro, claro. Eu adorei tudo o que joguei do Red Dead, mas não houve tempo para explorar muito mais. Pá, é assim, pronto. O que é que se pode falar de forma geral? Não falámos do Red Dead no seu todo, né? O Red Dead. Acabaste de não falar muito. Sim, o Red Dead tem um grande problema que é ser super lento, ser um jogo que parece um bocado antiquado. Parece o Red Dead Redemption 1, só que não avançou no tempo, com um bocadinho. Gráficos. Com sim, gráficos incríveis. Gráficos. Com cenas de inteligência artificial incríveis, que eu, tipo, eu fiquei espantado, parvo com aquela merda. Tipo, sim. Personagens que te reconhecem 30 horas depois de estares a jogar, sim. Porque falaste com elas há 20 anos atrás. Isso é o mais. A forma como tu. Acho que nunca joguei nenhum jogo de mundo aberto. Não é o mais fascinante, porque eu acho que, por exemplo, Zelda faz coisas bem melhores que este, mas tipo, a forma como tu falas com as pessoas e lidas com as pessoas todas do mundo é uma cena que, tipo, acho que nunca tinha existido nada assim. A história também, eu acho que a história é incomparável porque... É mesmo incomparável. Porque é uma coisa, a mim fez-me sentir cenas que só consigo comparar, tipo, a séries de televisão e não propriamente a filmes. Acho que isto tem mais coisas parecidas com séries porque tu segues passos e momentos completamente diferentes de pessoas... E tem cliffhangers, e tem capítulos, e tem não sei o quê, e tem twists, e twists não tem bem, mas pá, tens desenvolvimento de personagens de uma maneira bem profunda, pá, e acho que isso tudo forma um jogo que eu acho que não é perfeito. Tipo, sinceramente, eu não sei se entre Obra Dinn ou Red Dead, as partes negativas do Red Dead Redemption baixam bastante, e para mim. O Return of the Obra Dinn é um jogo que é muito mais sólido, é curto, está tudo quase no ponto, tem só um defeito de design, que é aquela cena de teres para rever os cutscenes, é uma seca. E eu às vezes gosto mais de jogos assim, tipo Super Hot é um jogo curtinho. Gosto de jogos que são um design bem feito, acabou, mais nada. Super Hot é muito bom. O Red Dead Redemption tem esse problema, que é tipo gigante, pede imenso do jogador, é lento, tem bué tutoriais, os comandos não fazem sentido. É um jogo que tu tens de tirar o teu tempo para jogar. Não podes apressar, não é? Pede muito do jogador. E eu acho que o que aconteceu, e a maior parte das pessoas que dizem não acho tão espetacular, ou não sei, que deram de alguma forma uma review menos positiva ao jogo, é porque não tiveram tempo ou não quiseram tirar tempo para jogar. Mas também há isso é completamente justo também, eu acho. Não podes fazer rush neste tipo de jogos. Mas, o jogo pede esse tempo. Pede. Eu da minha experiência com ele, mais de metade do jogo não foi a seguir a história, foi a experimentar e a explorar e assim. E é aquelas coisas incríveis, como encontrei uma personagem não sei onde, e passado umas horas de jogo, essa personagem está noutro contexto e lembra-se de mim, e a minha experiência de jogo foi só minha. Claro, claro. E isso é impressionante. Pá, isso é impressionante. Não, aquilo que a Rockstar fez com este jogo, eu acho que é mesmo, é um colosso. Eu acho que não... eu acho que... Em diferentes aspectos, aquilo que o Zelda fez o ano passado com o Breath of the Wild, em que para mim, pelo menos, que eu já estava tão cansado de open worlds, fez-me acreditar que ainda vale a pena estar a jogar jogos open worlds, que não é só uma data de coisas no ecrã em que estás a fazer trabalho de casa no mapa. E este aqui é um pouco obviamente é diferente do que o Breath of the Wild faz, mas eu acho que deixa-te observar como é tão próximo daquela ideia de que é um western, daquele tempo, que funciona de uma maneira diferente, pelo menos a nossa percepção. Eles fizeram o melhor possível para mostrar esse lado, e acho que, pá, a nível narrativo, eu tenho poucos pontos a dizer mal. Eu acho que é das melhores narrativas que eu já vi de sempre. Pá, e a quantidade de detalhe, de interações de personagens, aquilo é quase absurdo. E por isso é que o Crunch é um bocado bittersweet, que é tipo, duas claramente vitórias. Vê-se porque é que esta porcaria deu imenso trabalho. É quase estúpido o trabalho que isto deve ter dado. E pá, pronto. Para mim é um bocado isso. Eu sinto que Red Dead é ultra hype antes de apareceres. Aquilo que eu estava menos a achar que ia ser um lado forte era a história, por ser uma prequela, porque eu acho que há tantos erros que podem ser cometidos aí, e eles fizeram um trabalho excepcional em não só agarrar numa personagem que não existe, não é mencionada no Red Dead 1, Red Dead Redemption 1, mas trabalhá-la de uma forma que eu para mim não tem par, aliás. Não sei, para mim é isso. Acho que, obviamente, tipo, os maiores votos aqui foi o God of War, porque, pá, o God of War é um jogo, para mim é um jogo fenomenal. Se quiserem falar do God of War também, Mas pá, por muito que eu acho que seja, na boa, um dos melhores jogos deste ano, Eu acho que o Red Dead é assim uma coisa que eu acho que vai ser copiada, da mesma maneira que o GTA 3 foi copiado na altura da PS2. Vai, pelo menos vai haver sempre esse lado. Eu acho que isso é uma coisa incrível. Mas eu também acho, também é um bocado como o Telmo estava a dizer no início do episódio, também acho que o God of War também tem um bocadinho esse lado de marcar agora uma nova etapa para o género da ação, especialmente a nível também da narrativa, da forma como contar a história. Bom, eu não joguei o Red Dead Redemption 2, sou o único, por isso adiantei-me para falar um bocado no God of War, mas vou ser rápido, porque eu não sou o maior fã de open world. Eu raramente não me canso com um jogo desse género. Eu acho que a última vez que não me cansei foi provavelmente com o Red Dead Redemption, com o primeiro, portanto, o que é cómico. Mas eu gosto muito de jogos mais lineares, mas também de hub worlds, portanto tens um hub, depois tens várias zonas para explorar, que é isso que o God of War faz, e eu acho que faz muito bem. E há pouco tentava falar também com membros do Glitch sobre isso, e a questão de, eu gosto da forma como eles também tratam o universo do jogo e criam mistério, portanto ao mesmo tempo pode ser frustrante porque vemos pouco do mundo, mas temos sempre uma justificação para algo. Portanto, vamos àquele sítio, decidimos não ir para a missão especial, vamos fazer uma missão secundária, mas há momentos de história, portanto há sempre lore e momentos do mundo que são contados através do Gotoma do Mimir. Sim, Mimir. Mimir? Mimir. Deste podcast. Mas pronto, sim, aquele deus é um terceiro elemento. Pronto, exatamente. Da equipa. E acaba por conseguir construir o mundo à sua maneira. E depois tens todo o combate, tens toda a viagem do Kratos. É muito bom, exatamente porque tens três formas de combater: tens a defesa, tens o machado e tens o corpo a corpo. Apesar de que a malta insistir que o Kratos não era uma pessoa emocional antes do God of War, é um bocado injusto. Só no terceiro é que ele é um bocadinho besta. O primeiro tem momentos super emocionantes. Sim, exatamente. Mas pronto, aqui realmente há outro trabalho, e acho que os atores foram muito bem escolhidos. Se tu queres fazer um reboot de uma coisa que já está 100% ultrasaturada, que é o caso do God of War, eu acho que esta é a melhor maneira. É tipo, mudas a personagem para melhores. Devido ao envelhecimento da personagem, ou seja, usas isso como manobra narrativa para contar outra coisa, e mudas de pronto, agora está-me feio a palavra, mas mudas da cena grega para acho que é a melhor maneira. Eles conseguem fazer uma coisa que é não contornar o final do 3, mas fazer algo que se calhar nós achávamos que era impossível, que é continuar. Sim. Não temos as respostas, não sei se isto é uma espécie de spoiler, mas não temos bem respostas para o que aconteceu mas sabemos que aconteceu e que aquilo faz parte do universo. Posso só dizer que eu acho que o jogo sofre um bocadinho por ser o primeiro jogo de uma óbvia continuação. Sem dúvida, lá está, então, tens muitos mistérios. Há ali uma data de coisas que não, pronto, que ficam no caminho, e é pena porque faz com que o arco narrativo não seja tão satisfatório, embora existe obviamente um elemento muito, muito satisfatório nesse arco, mas pronto, eu não vou spoiler, não. Mas cá vou passar aqui a voz para o lado esquerdo da mesa. Ana e Telmo, não sei se querem dizer alguma coisa sobre o God of War ou só sobre o Red Dead. É curioso porque em relação ao God of War, eu quando joguei a primeira vez... acelerei um bocado, e portanto aquilo que eu há pouco disse em relação ao Red Dead, uhum, acabei por cometer em relação ao God of War, que foi, não dei tempo ao jogo para crescer, não é? Como um dos meus jogos preferidos, e portanto neste momento estou a fazer o meu segundo playthrough e estou a gostar imenso. Acho que é um jogo que vale muito a pena. Na minha perspectiva, um God of War hack and slash eu preferia, gostava muito mais, mas tenho perfeita noção de que era, neste momento, se lançassem mais um, era apenas mais um. Uhum. Tinha que existir alterações. Eu tenho uma mania de jogar os jogos todos de uma série, e um que eu tinha jogado para uma hora, era o Absolution? Ascension. Sim. O Whitman outra vez. Ok. Sempre presente. Mas eu joguei esse imediatamente deste novo, e tive um bocado, foi um bocado um pouco de dois mundos, que foi, ao mesmo tempo, eu lembrei-me porque é que eu gostava tanto destes jogos do God of War, porque eu joguei-os todos, e apesar de que eu gosto muito, este é o sexto, com os da PSP. O sexto. Haviam dois na PSP, três principais, e depois o Ascension. Ou seja, deu para tirar um bocado o pó a essa coisa, mas cheguei ao final e fiquei tipo, ok, isto até é um bom fim. Eu gostei do fim do Ascension, mas fiquei tipo, eu não preciso mesmo mais. Deste género. E assim que começa o God of War, o tom é diferente. O primeiro plano, isto não é um spoiler, mas o primeiro plano do, que é o primeiro plano, que é o único, não é? Mas do God of War é ele a dar cabo daquela árvore, que ainda por cima tem um significado tão grande para a história. E epá, já estamos noutro sítio, estamos combate também acaba por ser muito bom. O jogo é fantástico. O jogo está fantástico, e acho que é muito merecido o prémio de melhor jogo da Play Game Awards, mas lá está, entre esse e o Red Dead Redemption, eu tenho que escolher o Red Dead Redemption. Eu também. Então, queres dizer algumas palavras? Sim, para mim, para além de tudo o que já foi dito, incluindo a câmara com o plano único do princípio ao fim da história e todas as implicações que isso traz na envolvência, o jogo a mim surpreendeu-me por ser diferente. Portanto, eu não era um grande fã de God of War, eram jogos que, ok, joga-se, mas nunca fui fã de God of War, e sou fã deste. E o jogo conseguiu ir contra tudo o que é as correntes do que está agora na moda, dos grandes open worlds, de milhares de coisas para fazer. Ele não foi moderno, e isso foi muito interessante. A maneira como vais explorando o mundo é mais parecida a um Ocarina of Time do que um jogo desta década. E eles nesses conceitos de game design muito clássicos, conseguiram fazer um jogo moderníssimo. E isso é surpreendente, é refrescante. Ainda por cima, logo num ano em que os grandes jogos seriam todos open world e não sei o quê, de repente é um jogo com um game design tão contido e com uma experiência de jogo tão bem delimitada, que conseguiu-me surpreender e conseguiu-me fascinar. E depois toda a história, claro, do jogo é uma viagem incrível. Pronto. As viagens de barco e com as conversas. Sim, é isso. Nunca é perda de tempo. Noutros jogos, estavas a perder tempo, mas aqui. Sim, estavas a ir de um ponto para o outro. Eu até vou mais devagarinho porque eu estou a gostar da conversa. E foi aconteceu uma viagem. Muitas vezes parar o barco para ouvir. Foi uma viagem espetacular. Apesar de que eles continuam a fazer essa. Sim, depois vou para as viagens. Sim, sim, sim. O que estavas a dizer? Queria só dizer, para não ser. Não quero ser desmancha-prazeres, mas eu acho bem curioso, porque a minha experiência foi bastante diferente da vossa, claramente. Eu joguei God of War acabei a história, fiz mainline e desliguei e tipo, acho que não vou pensar mais no jogo. Eu gostei da história, acho incrível o que eles fazem. Tipo, sensível, tu. Eu já tinha dito, coração tipo, eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Não, foi tipo, acho que não sei se calhou uma, tipo, numa fase má, tu emprestaste-me o jogo e não sei se tinha outros jogos. Eu não achei o mundo cativante para, suficiente para ir visitar aquelas coisas sidequests todas. Fiz tipo mainline, não queria saber, não apetecia fazer aqueles desafios e aquelas sidequests. Uhum. Acho que não fazia muito sentido no mundo, apesar do puto me dizer assim: olha, queres falar ou queres continuar a aventura ou queres ir ali fazer não sei o quê? Estavam-me a dar autorização para eu ir fazer sidequests, mas eu não estava particularmente cativado. E portanto não me marcou assim tanto. Eu acho que nem sequer está no meu top 10 o God of War. Simplesmente porque mas é bom, é um bom jogo. É claramente. Sim, mas jogaste outras coisas que não me marcou. Sim, tipo, claro. E tipo, claramente é um bom jogo, não é? Tipo, acho que é inegável. Sim. Simplesmente não me deixou aquela. Pá, sei. Acho que há pequenas coisas, tipo o trope que eu senti logo no início quando vi os trailers do pai zangado que é mau para o filho. Eu não tenho muita paciência para essa merda. Tipo, num curto do Kratos assim, foi tipo, ok, tu és mau constantemente para o puto. Está-se bem, és um daqueles pais vezes, chatos de merda. Ele estica-se um bocadinho com a mão e encolhe várias mas claro que, muitas vezes. mas claro que há um arco que faz com tu que isso se anule. Tu queres que ele agarre e abraça o miúdo. Mas o Kratos é demasiado mau para o puto. É demasiado mau. É tipo, é demasiado chato e tóxico. Puto também consegue Cala. Ser. Há ali um não, período puto, em que o puto, puto não é chato. Sim, é isso. Há uma parte... Yeah. Sim. Enfim, acho que não... Enfim, God of War para mim não é o que claramente é para muita gente, mas não interessa. Acho que não podemos alugar muito mais. Como é que fazemos aqui esta decisão? Fazemos por votos não, e está feito... Sim. Ou fazemos tipo sim. Dois votos separados e ficam os dois. Temos várias hipóteses e... Então temos que... um e temos o runner-up. Eu acho que sim. Eu acho que há um segundo para este. Não há... Ou seja, o resto do top 10 não é numerado. Há um segundo e há um primeiro. Pronto. E qual é o primeiro? Essa é a minha questão. Pelos minha votos, opinião, eu acho que é o God of War. É o Red Dead. Também para mim tu achas que é o quê? Então, acho que é o God of War. Pronto. Para mim também, mas os votos dizem outra coisa. Os votos dizem que não. Eu não sei se muito a favor, mas se calhar para finalizar é tipo assim, democracia, mas... Não é o meu coisa favorito. Acho que a democracia... Mas em que sentido? Não, é tipo, acho que se as pessoas sentirem mais... muito, uma relação claro. Muito forte com o God of War, era o God of War, mas também parece que está um bocado... empatado de é que facto, não é? São os dois mesmo muito bons por motivos pois, diferentes. Pois, é isso, tipo... Eu acho que vai ser parar aí. Eu pessoalmente já disse, para mim o Red Dead foi sim uma coisa pá, que eu não tenho um igual, é tipo, foi uma experiência do início ao fim, assim que liguei o jogo, tipo, sim. Graficamente aquilo é absurdo. Sim, isso é. Até a parte da neve que toda a gente odeia, eu adoro. Não, é tipo, yeah. Incrível. Sim. Fazemos isso, democracia. Democracia, é o melhor. Sim. Yeah. Red Dead Redemption 2, melhor jogo? Do ano. Sim. Melhor. É assim, cada um tem a sua. Isto não se preocupem demasiado. Esse é o voto do podcast. Está tudo bem. Exato, é o que deu. Enquanto, é o que deu esta conversa toda. Enquanto, foi a viagem. Foi a conclusão que nós enquanto chegámos. Grupo que. Com gostos completamente diferentes, não sei o quê. Tipo, não sei como é que se resolve isto de maneira tipo. Não se resolve assim tão facilmente. God of resolve, War fica com o segundo lugar ou a menção honrosa. E todo o resto fica no resto do top 10. São recomendações da equipa toda. E é um sim, grande top bom. 10. Portanto. Sim. Muito bem, é esta a conclusão deste grande crossover incrível que aconteceu aqui nesta sala. Vou só recapitular, só naquela. Portanto, basicamente, melhor novo IP ficou o Celeste, ganhou o Celeste e com menções honrosas que foram o Return of the Obra Dinn e Dead Cells. Melhor personagem careca que troca de disfarces ganhou o Agente 47 do Hitman 2. Ganhou alguma coisa. Já não lembrava, achava que tinha ganho Kirby. Ganhou alguma coisa, ganhou. Maior inovação foi o Return of the Obra Dinn, pela forma como trata a história, e menções honrosas para A Way Out e God of War e o seu plano único. Tentativa mais desesperada de fazer um dinheiro extra foi para os anúncios da roupa nas personagens ai, e nos cenários do Street Fighter V. Maior desastre foi para o crunch na Rockstar e a cultura sexista dos estúdios como a Riot Games, a.k.a. más práticas na indústria dos videojogos. Uhum. Menções honrosas para Fallout 76 e A Queda da Telltale. Pior título foi para Red Faction Guerrilla The Remastered. E melhor jogo foi para Red Dead Redemption 2. Em segundo lugar, God of War. E no resto do top 10, Grease, Return of Oberdin, Dead Cells, Marvel Spider-Man, Dragon Quest 11, Super Smash Bros. Celeste e Forza 4. Chegamos ao fim, parabéns, sobrevivemos. Incrível. E continuamos amigos. Continuamos amigos. A democracia resultou. Eu nunca me vou esquecer que o Hitman 2 não está no top 10. Mas fora isso, ok. Mas não faz mal. Não houve assim muitos insultos. Eu achava que ia haver mais. Não. Nos chateámos. Ana, obrigado por teres vindo. Não conhecias aqui quase ninguém sem ser o Telmo. Verdade. E. Foi um gosto. Estás viva? Queres dizer alguma coisa em relação ao Future Behind? Onde é que vocês podem seguir e etc? Sim, nós continuamos aqui a fazer as nossas reviews de videojogos. Também fazemos algumas reviews de tecnologia. Quando digo videojogos, digo software e hardware também. Portanto, visitem-nos futurebehind.com. Facebook, Instagram, Twitter. Facebook, Instagram, Twitter. Nós estamos no YouTube. Ok. O YouTube. Telmo. De tu? Meus jogos, não é? É isso? Não? Exatamente. Meusjogos.pt, onde podem encontrar as nossas reviews e notícias e outros conteúdos que formos publicando. E sorteios, mas, às vezes, não é? Sim, sim. Vamos fazendo alguns passatempos conforme conseguimos algumas coisas com as marcas. E estamos também nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Temos andado a dinamizar o nosso Instagram porque é sempre giro pôr as nossas bonecadas nas redes. E é isso. O nosso YouTube está um bocadinho a dormir, mas não faz nada. Toda a gente está a dormir. Canelo, aproxima-te um bocadinho mais do microfone. Sim, um peço desculpa. Desculpa, fui-me afastando. Agora estás bué de alto. Estás a ver. Glitch Effect, não é? É o teu projeto. Exatamente, o Glitch Effect. Estamos em glitcheffect.com. Temos análise e artigos de opinião todas as semanas. Também estamos no Twitch. Fazemos de vez em quando transmissões ao vivo e temos o podcast à quinta-feira, às 7:30. Peço desculpa à equipa por estar a pensar nas horas. Depois também estamos no Instagram, no Twitter, agora não me esqueci do Twitter, Facebook e no YouTube também, porque pronto, estamos sempre no YouTube. Claro. E é isso, estamos boa, obrigado. Obrigado a todos. Pessoal que esteve a ouvir até agora, sigam o canal Mal Perder, né? Eu e o Rui estamos cá sempre com este podcast, super para perceber que todas as quintas-feiras, não é? Ok, sim, o Luís fez-me sentir melhor. A uma hora qualquer incerta, às vezes às 10 da manhã, às vezes às 11 da noite, mas costuma sempre sair à quinta. Acho que correu fixe. Obrigado a todos por terem participado disto. Obrigado, não é? Obrigado pelo convite. São 11:40, tenho que ir dormir e trabalhar amanhã, meu. É verdade. Podes crer. Isto aqui, não sei quanto tempo vai ter o episódio, mas na vida real ainda foram umas boas horas. Começámos às 7, 4:30... com um jantar de pizza nojento. E ninguém me colocou um papel perto de si a dizer ajudem-me, tirem-me daqui. Lá está o problema do Crunch na indústria, não é? Pois. Não é que... Exato. Começa com isto, Luís, atenção. Exato. Ninguém usou a palavra secreta para fugir, que era Califórnia, não é? Ai, eu esqueci-me que era Califórnia. mas foi um bom crossover. Acho que foi uma experiência diferente, não é? Sim. Vamos ver se as pessoas gostam sequer disto, fazemos mais um para o ano. Se acharem pior ideia de sempre, não voltamos. Vamos esconder-nos no. Só não especifiquem pessoas, gente. Tirem aquele gajo ali. Exato. Sim, não quer ser eu. Não façam ataques pessoais, não, se faz favor. Pedimos desculpa se o som não estiver muito fixe, eu não sei muito bem como é que vai ficar. Vai ficar um bocado echoey, é possível, porque os microfones estão todos ao pé uns dos outros. E eu não tenho material suficiente para fazer isto em condições, nem a minha casa. Estamos todos apertados aqui na minha sala. Mas pronto, espero que... Ajudem o Mal Perder. Se faz favor. Ora aí está. Mas acho que... É isto, eu gostei. Achei piada. Foi a primeira vez que eu me esforcei para pensar nisto. Nunca tinha pensado em eu tops e o caraças. Estava-me completamente a cagar. Não é para levar a sério. Há milhares de outros jogos bons. Portanto, não interessa. Apaguem este episódio, não vejam mais. Não valeu a pena. Não, melhor final possível. Eu gosto, é uma experiência para tentar chegar a conclusões. É fixe, é giro. Sim, é uma celebração daquilo foi que foi divertido. Foi um bom ano. É reunir-nos um também com o final. Como este ano seja pelo menos espero que sim. Tão bom. 2019. Obrigado a todos. Façam subscribe, essas coisas lindas. E até para a semana. Isso.